porque eu curti muito. Eu acho impressionante esse filme, que eu acho que ele é... Cada época, tudo muda no filme. Muda a cor do filme, muda a paleta de cores. É impressionante. Ah, sem contar, o cara tem 82 eu anos acho que, e ele tá eu jovem. Eu acho que a conquista desse filme foi... Porque todo filme que tem grandes efeitos visuais, por melhores que sejam, você fala, olha que efeito visual sensacional. Sim. Esse filme você consegue assistir sem pensar no efeito visual. Não, você botar o meu pai pra ver que não sabe o que é efeito visual, vai falar, é verdade, você esse consegue, cara é novo. Você chegou num ponto que você não sabe, ele já tá agregado ao filme, entendeu? Sim. De uma forma que é... Já faz é impressionante, cara. Eu vou aproveitar esse momento, segundo fazer a introdução do podcast, aí a gente já emenda nos filmes. Senhoras e senhores, respeitável público ouvinte, sejam todos bem-vindos ao Teatro do Povo, um local feito para todos. Antes de mais nada, hoje não vai ter descrição do episódio, porque o episódio é um novo capítulo, uma nova faceta que nós vamos lançar agora no canal, que é Me Dá Deixa. Me Dá Deixa no teatro é quando a gente pede pro artista, pro seu companheiro de cena, que dê a última frase e você continua. E a ideia é essa, estamos aqui num diálogo com o pessoal do Nerdeando. Estamos aqui com o Igor, o Marcelo e o Anderson. E a ideia é que agora eles deem a deixa. A gente vai conversar, a gente vai discutir. E o tema é o qual? É o Oscar 2020. Chegou. Se apresentem, por favor. Uma premiação muito importante. Muito prazer, meu nome é Igor, um dos administradores da página Nerdeando. E a gente tá aqui, né, pra discutir um pouco sobre o Oscar. E... essa parceria. A nossa página é uma página que a gente somos três pessoas apaixonadas por cinema, por séries, somos nerds, na real, né? Por isso é o nome da página. E nossa página, a gente fala muito sobre filmes, a gente vai toda semana no cinema. Então, se você quer saber sobre algum filme, alguma coisa, siga a gente. Temos resenhas críticas sobre todos os filmes, a maioria de todos os filmes estreiam, a gente tá escrito pra vocês, né? Publicações diárias também, né? Sim, publicações, notícias, tudo. E é isso aí. Marcelo, quer se apresentar? Bom, acho que eles já falaram bastante coisa, né? Meu nome é Marcelo, também faço parte do Mediano, tô sempre ali com os filmes, tô sempre acompanhando o pessoal. Somos o trio. Somos o trio. Quem segue a página conhece os nossos rostos. Pois sempre, é. Sempre aparecendo ali. Então é isso. O Teatro do Povo é um teatro que é feito pra vocês e precisa de ajuda. E a ajuda de hoje é o pessoal do Nerdeando. E aí, se vocês quiserem participar, quiser fazer alguma coisa, lembre sempre de mandar mensagem no WhatsApp pra gente. É 11 97604 2752, ou pode mandar um e-mail também para teatrodopovo@gcosta.com.br. Amanhã, depois do Oscar, esse episódio vai estar no ar já. No caso, se você está ouvindo ele, já está no ar, né? Ok. Pra começar a nossa live, estamos a pouco menos de 25 minutos pra começar o Oscar. A gente tá com um resumo aqui de todas as premiações que terão. A gente deu umas pontuações, a gente vai anunciar quais as pontuações que a gente decidiu aqui e os porquês e o que cada um vai achar. Então vamos lá. Então, vamos começar com o nosso palpite. Começar do final? Do final, de trás pra frente? Deixar o mais importante pro fim, né? Ok. Bom, deem seus palpites também, quer saber. Último, então. Mas não menos importante. Exatamente, contato menos importante, o último é melhor roteiro original. Acho que vamos começar das menores pontuações. Das menores pontuações, ok. Eu tô sem as pontuações. Melhor documentário. Ok, vamos na página de melhor documentário, a gente vai daí pra frente. Calma aí, deixa eu achar o melhor documentário. A questão aqui é... Cara, é muito difícil acompanhar tudo. Sim. Acho que pro próximo ano a meta é assistir tudo e ficar atento. Documentários e curta-metragens é o que, o que eu menos sei desse ano. Documentário, curta-metragens, cara, foi uma dificuldade conseguir acompanhar. Sim. Nem filme, né? Ford vs Ferrari eu não consegui assistir ainda. Então. O do documentário foi um documentário que eu assisti que tá na Netflix. A gente quer, como brasileiro, a gente gostaria que Democracia em Vertigem ganhasse, né? Sim. Seria um momento... importante. O que estão falando que se ganhasse não seria nenhum absurdo, porque até na gringa, por causa do meio político que é esse documentário, parece que está crescendo bastante. Não, é uma coisa gringa. Que está no momento, né? É, então. O que é bacana de documentário é que o tema, às vezes, é mais importante que a qualidade. Né? Sim. Então, porque o documentário tem que ter um tema, tem que ter uma... O documentário e o curta-metragem, ele tem que passar uma mensagem, não é só a estética. Exato. E, então o tema é muito importante. E pra quem acompanhou todos os nossos trâmites no Brasil ultimamente, sabe que o tema é importante. Quem não acompanha, assiste o documentário, que é... É bom, é um bom documentário. Eu particularmente não gostei do formato dele, contar narrado em primeira pessoa, como se fosse um... Não gostei muito, mas eu achei muito bonito. É, tanto as é muito... pesquisas e tal. É muito eu tenho algumas dúvidas em relação ao documentário, mas a produção do documentário foi linda, foi delicada. Que... É, ficou uma escolha ou outra que eles fizeram ali. O legal é que dá pra ver que ela realmente gravou com um bom tempo gravando. Sim, porque tem imagens. É o projeto da vida dela, praticamente. Desde, sei lá, quando o Lula era. Sabe? E uma coisa muito legal de documentário é. Ela quer colocar vídeo, ela quer colocar coisa, ela precisa de muito direito autoral. É. Isso é uma coisa que eu estava estudando há um tempo atrás. E pra você conseguir um vídeo desse, cara, é tempo primeiro, você precisa de tempo, você precisa gastar muito recurso pra pagar o pessoal. Não é barato. E você precisa do apoio do governo. E que o governo tem que deixar você tirar aquilo do acervo pra usar pra fazer um documentário. E aí a gente sabe que o nosso governo não está muito empenhado em ajudar um documentário. Que não é pra estar com tanta moral assim. Exatamente. Então, pra ela ali, né, o trabalho não é só o documentário, mas é um trabalho de abrir porta. Exato. Isso é muito louco. Merecia. Se ganhar, não é. Não seria nenhum absurdo, eu acho. Curta-metragem. Melhor documentário em curta-metragem, também valendo um ponto. Aqui, filho, ninguém assistiu nada. É que eu acho que não tem nem muito como a gente. Essa. Vamos pular? Não, a gente chutou, cada um chutou um. O melhor chute foi o do Andes, porque ele entendeu o inglês ali, catou um nome muito bonito. É aprendendo skate numa zona de guerra sendo uma garota. Eu quero assistir esse documentário. Eu preciso ver só pelo título. Não, eu quero muito ver agora. Eu coloquei Walk Run Cha Cha. Só porque parece que isso é uma coisa muito engraçada, muito boa. Não, não nome sei. É engraçado, o nome é legal, me remete, sei lá, alguma coisa índio, não sei sobre o que fala. Eu vim, pode falar. Tem Life Overtakes Me, parece um nome de álbum de música, sei lá. Alguma coisa assim, sabe? A turnê. É, entendeu? Algum tipo assim, um álbum pop, um álbum de grunge. Aí tá parecendo a Glória Pires. Eu fui São Luís Superman. Não posso porque opinar. É Superman. Mano, eu sabia que isso ia acontecer. Eu tava no carro e eu pensei nisso, cara. Acabou de acabar a energia. Gente, isso não é furo de roteiro, não é clímax. Aconteceu. Aí é baixo astral 100%. A live deve ter caído. Deve cair. Se eu for com 4G, tá lá. Só não estão enxergando a gente. Isso aí. Não é um roteiro, isso aqui não acho que caiu porque travou sua live. É do Nerdiano, foi. Ninguém cortou. Daqui a pouco pega o 4G e ela volta, mas. Gente. Mas isso é impressionante. Não. Não é possível. Mas isso é realmente impressionante. Mano, eu tava no carro e pensei, e se acaba a luz? Deve ter sido uma pensamento. Não, eu acho um negócio interessante que a gente tá no Brasil. Tipo assim, a gente tem equipamento, tem o computador, tem o microfone, tem a live, tem tudo. Aqui que você tem que se preocupar com a infraestrutura da cidade, que chove um ar. Tipo assim, a gente faz o que a gente pode. A gente tá fazendo uma live pro Brasil. A gente tem o equipamento todo, tem internet. O bairro todo já era. O problema é isso, o bairro todo. E a aviação, quer dizer, a gente tem que lidar com... Ah, a live tá rolando. E nem a manchurona, cara. A gente vai... Tem vela aí, alguma coisa, fazer um filme 1917, já que tá bonito. Mas essa iluminação. Melhor fotografia é a nossa live, cara. Não, fotografia de 1917. Tudo isso é um culpa da CPFL. Ó, a gente tem. Cara, e nem tá uma chuva não, tá pra isso. Não, tá não, não é uma chuva pra cair energia. Ó, daqui a alguns minutos. Só tem que voltar antes do Oscar. Vai com tudo pra sempre. Então, chances de não rolar o Oscar, a gente tá com medo. Energia voltou, com isso nós conseguimos voltar às nossas. Nosso gente parou onde? Que parou no. Até perdi o fio da meada. Documentário curta-metragem, a gente tava escrachando o documentário. Os nomes, né? Mas... Acho que foi isso. Melhor montagem, então. Melhor montagem? Falei dos 6 pontos. Eu vou achar melhor. Achei. Melhor montagem valendo 6 pontos. Pontuação alta, hein? Vamos lá. Melhor montagem pra mim é o irlandês. Eu chutei irlandês também. Também, eu fui. Eu cheguei a ver o material bruto desse filme, era muito grande, velho. Muito. Era muito grande. E eles falaram que, tipo, as 3 horas e 30 de filme foi pouco porque tinha muita coisa que era. E o filme é muito flashback, né? Eles conseguem encaixar. E é isso, é muita montagem. Sim, eu imagino eles montando, né? Tá, várias cenas ali com eles novos, várias cenas com eles velhos e. Cara, juntar tudo isso e criar uma coisa é incrível. Tem cena que os caras estão pensando no passado, eles olham, o que eles estão vendo é o flashback já. É. Não é eles estão olhando pro lugar e lembrando, eles estão olhando vendo o flashback já. Eu achei isso impressionante. Eles ficam transitando muito entre época e situações diferentes, que exigem até tons diferentes, e eles precisam tornar aquilo compreensível. Eles precisam que você entenda a situação e exatamente onde aquilo se encaixa, eu acho que o filme faz isso. Eu fui de Parasita. Você tá indo na paixão, Igor. É. Mas eu acho que ele é emoção. Eu acho que é merecidíssimo. Eu queria que Parasita ganhasse Parasita. Todos os prêmios. Você viu o elenco aí que maravilhoso? Eu chamaria pro churrasco todos eles. Eu acho que dos que tem aqui, eu acho que é o mais merecido, na minha opinião, é pra Parasita. É, eu gosto do Parasita. Não, tá. Eu gostei muito da montagem de Jojo Rabbit. Achei ela engraçada. Foi uma montagem dinâmica, rápida, assim, gostosa. Não tem muita pausa. Não tem São cortes secos, rápidos, que vai um atrás do outro. É uma delícia o filme. Mano, o filme vai transitando de tom impressionante. Numa cena você tá indo, vai caraca, mas é um humor meio negro também. Porque não, humor muito negro. Sabe piada sobre um negócio que você fala, caraca, velho. Mano, parte do princípio de um menino de 10, 12 anos, que acha que é nazista puro. Uhum. O moleque tem ódio de judeu, cara. O ídolo dele é o Hitler. É, ele começa, hi Hitler, o filme, é isso. E eles fazem, zombam com isso. Porque não, aquela cena que os caras vão na casa, aquela cena é maravilhosa. É incrível. E é legal porque a cena é pesada, mas ao mesmo tempo você ri, porque é muito engraçada a cena. Não, mas o pior é que depois disso eles cortam com um negócio que você não ri, você fala. É uma... Tipo, eles estão falando, a gente tá falando assim, engraçado, mas a guerra tá aqui, é isso aqui, a gente sabe que é isso. E uma coisa legal, né, gente? Quando eu assisti, a gente até comentou sobre isso, ó, o medo da cena impressionante que ia ter, que a gente sabia que ia ter uma cena que quebrava o filme no meio e tal. Tá. Eu não me senti tão mal com a cena. Não é, mas o filme ele jogou um pouco pra que ia acontecer aquilo. O meu medo na hora que ela chega a cena é, tá, daqui pra frente o que vai acontecer? Sim. Como que ele vai lidar com isso e tal? Foi mais minha preocupação. Mas é, eu gostei muito da montagem. Montagem engraçada. O filme parecia que terminou em meia hora. Sim. Sim. O filme é muito gostoso de assistir. Ele é muito gostoso de assistir. Mas eu acho que vai para irlandês. Veremos. Próxima categoria. Cabelo e maquiagem. Justo. Cabelo e maquiagem. Você pulou, melhor filme de língua estrangeira. Melhor filme de língua estrangeira, então. Acho que... Os Miseráveis. Não. Eu acho que é a única categoria que realmente não tem discussão. Não. Realmente, tipo, é Parasita. Mas é vai ser muito engraçado. Essa se não for... Essa não foi engraçada. Essa se não for, a gente ia jogar. É raro envelope, né? Não, se não... É raro envelope. Se não ganhar de estrangeira, vai ganhar de melhor. Exato, isso que eu ia falar. Se não ganhar se de chegar estrangeiro, dá, sei lá, Honeyland. Uhum. E aí, pode ter certeza que ganha de melhor filme. É a única possibilidade. É a única possibilidade. Não faria sentido também. É isso que eu ia falar, não faria sentido. Não parece ser o melhor filme de todos, não é o melhor filme de todos. Exato. Mas eu acho que vai acabar. Eu acho que não tem discussão essa. Eu acho que eles darem pra língua estrangeira porque não vão dar pra. É, eu acho isso, eles vivem nesse padrão. É o que aconteceu com Roma ano passado. Aconteceu com Roma, aconteceu com vários filmes isso, né? Então. Agora sim, cabelo e maquiagem. Cabelo e maquiagem eu fui de Coringa. Eu fui de O Escândalo, porque eu cheguei a comparar tipo, as atrizes no filme com as personagens que realmente passaram por isso. Eu achei impressionante, a Charlize Theron tá igual a personagem. Só que aí a Judy pode entrar nisso também. Mas, não sei, o Roger lá, que era o CEO da Fox naquela época, ele era algo do tipo. Algo do tipo lá na foto. O ator que fez tá muito parecido. Tipo, sim, mas sem preconceito todo. Não, o ator, quando eu peguei, eu terminei o filme, eu fui lá, coloquei o nome dele pra saber a história, eu falei, não, peraí, eu quero o cara, não o ator. Eu achei era mesmo? O ator e o cara era a mesma pessoa. Eu achei a maquiagem. Mas não é sem preconceito, mas isso é tipo uma espécie, porque se você olhar o Churchill, ele é igual também. Esses caras que tem muito dinheiro, gordinho, careca, ele é o biotipo. Mas, por exemplo, da Charlize Theron e da aquela outra atriz, não a Margot Robbie, a outra, esqueci o nome, a comparado com as personagens reais. Nicole Kidman. É, ela isso. É incrível. É, as duas estão. A maquiagem eu acho que é idêntica. É idêntica. Ela, pra mim, esse filme. É que a Margot é um personagem que não existe. É, né? Não existe. É o único personagem criado ali. É nessa... tipo, aí vai ficar tipo o filme do Queen, né? Passado. É. Exatamente. Era igual. Eu vou de escândalo também por causa dele. É, eu vou mudar. Eu realmente tava com dificuldade de avaliar. Eu tava com dificuldade de avaliar. Era uma categoria que eu falava assim, poxa, como é que eu vou... Porque fala, por exemplo, 1900 Coringa, melhor cabelo e maquiagem. Pô, a maquiagem do Coringa é uma maquiagem desfachada, mas tipo, não é o mérito de talento. É mais um negócio, tipo, o cara foi criativo de fazer a maquiagem. É. Maquiagem é legal, mas tipo... Onde é que tá o talento de você fazer algo que seja realmente merecedor de um Oscar? É, assim? 1917, mas... ganharia se fosse um filme de guerra tradicional, com um monte de sangue, perna amputada, e não, é normal. E a maioria dos... alguns estão, mas a maioria do pessoal do 1917 não tá de forma como deveria estar. Não, é um filme mais sujo. Light. É, muito mais sujo, exatamente. O pessoal tá muito bem, assim. Tá muito arrumado. É, entendeu? Puta guerra gourmet. Que eu acho... É, exatamente. É, a guerra modinha, Nutella, guerra Caraca, Nutella. Caraca, foi o que eu senti também. A guerra do 1917 não chega a ser uma guerra, ele apela muito pra estética. É, exatamente. Mais pra estética e usa a guerra como background. E esse é um dos pontos que pra agora... mim não é o melhor filme, porque não me pegou no... Cara, filme de guerra, o quesito guerra do filme, ele é importante, assim, mas ele não tem a intenção de retratar uma guerra. Não. Eles estão em choque guerra. Na guerra. O único momento de guerra, de confronto que tem ali é a cena final da corrida. Não, é o único momento. O resto é a caminhada na trincheira. Sim. Né? O percurso a caminhada dele. No a saga do herói, né? Que é onde os caras acabaram de recuar, né? Teve uma guerra ali. É, exatamente. E você foi do que? Eu escândalo. Escândalo também. Ah. Então eu sou o único, eu sou a zebra nisso. Mas você colocou Malévola aqui, que eu tô vendo. Você colocou Malévola. Foi influenciado, ele foi influenciado. Foi influenciado. É de fato, de fato. Eu até esqueci de falar, eu tinha colocado Malévola mesmo. Não, mas porque eu tava com dificuldade de avaliar. Eu falei, ah, Malévola é o único que eu posso dizer assim que tem alguma coisa que se destaca. Você confirma assim, pra gente o som, tá bom? Na minha visão. Mas eu fui influenciado. Eu tava vendo na internet. Que o porquê deles não darem o de melhor cabelo e maquiagem pra Malévola é por... Eu até anotei aqui, porque são tipo maquiagens tipo muito exageradas por ser no mundo da fantasia. Entendeu? Então tipo, eu tava lendo que o pessoal da indústria e tal, eles vão preferir dar de melhor cabelo e maquiagem pra algo tipo real, sabe? Que volta pro negócio de herói, né? Exato. Eles não gostam de dar nada pra herói. Então, tipo, pra Malévola tem chance deles não darem por ser fantasioso. Mas qual que é a proposta do cinema, então? Exatamente. É não ser fantasioso, é ser só real. Mas percebe que falou isso aí? Ah, tava vendo num texto na internet. Até porque, se você avaliar que o escândalo ganha porque elas ficam parecidas, é meio que não tem uma originalidade. Sim. É que assim mas, também. Mas eu acho que em termos de... pra indústria, eu acho que funciona melhor que o Malévola. Eu acho que tem mais chance de ganhar. É. Essa avaliação que eu fiz, entendeu? Mas... é uma coisa que eu vim pensando aqui enquanto eu vinha pra cá. Eu pensava, cara, uma coisa que a gente precisa analisar também é quem vai avaliar. Quem são hoje... os caras do Oscar que vai avaliar o que eles querem receber como filme. Que é muito distinto do Globo de Ouro, é muito distinto do Hours. Cada um tem um pensamento. Pra mim eu dou pra Coringa porque pra mim o personagem ele vai evoluindo. Do começo do filme ele é um, do fim do filme ele é outro. E a maquiagem influencia muito isso. É verdade. No final do filme quando ele tá tudo colorido lá, ele fala, esse é o Coringa. No começo ele tá com aquela cena... Ele tá com aquela cena de que ele faz o sorrisinho, na primeira cena que sai a lagriminha. Pra mim isso... Mas é verdade, não parei pra pensar nisso não. A cena que ele tá todo branco, que isso aquela cena? Aquela cena que ele mata o cara na casa dele, com as cabeças na parede assim. Nossa, aquela cena é foda. Aquela cena é maravilhosa. A do anão é uma cena parecida com o do Brad Pitt em... Putz! Que você segura a tensão ali, você fica com o negócio na mão, fala, cara, vai dar muita cena. Ele vai matar o anão, ele vai matar o anão. O anão vai morrer. O anão vai morrer no Brad Pitt, vai dar merda, vai começar o sangue de Tarantino agora. Não é. E agora, o próximo é a categoria? Canção original valendo 5 pontos. Já pulando tudo, melhor trilha sonora original. Errei. Desculpa, gente, eu tô ansioso. Valendo 7 pontos, melhor trilha sonora original. Eu fui de Coronga, né? Coringa também. Acho... se Jojo Rabbit estivesse competindo, eu colocava Jojo Rabbit. Elas começaram com Beatles. Primeira música Beatles. Eu falei, mano, se tivesse concorrendo era esse que eu ia colocar. A trilha sonora do Coringa deixa você mal. É isso. Não, se você põe a trilha sonora e sai andando na rua, Você vai olhando e fala, caralho, eu vou matar essa pessoa. Aquela delineação no banheiro. Não, aquela é a cena que eu mais gosto do filme. Que lá que ele vai. Como que é? Calma, vamos ouvir a trilha antes, gente. Como que é a trilha? Como que é a trilha? Ele chega e fala, é assim. Bom. Merece melhor trilha sonora, isso aí. Eu botaria em você como melhor trilha sonora aí. Tá começando o Oscar, hein? Mandaram ele, sabe? Aê, a orelha é você, meu cunhado. Tá começando o Oscar, hein? A atriz de que filme? Que fez Midsommar? Ah, das Mulheres. É, ela não sabia que ela era do Midsommar. Ela é do Midsommar. Aquela loirinha lá? Sim. Não sabia que ela estava das Mulheres. Eu vou até aproveitar esse momento, vamos levantar uma questão: é quais filmes devia estar no Oscar e não estão? Quais pessoas devia estar e não estão? Eu acho que a atriz da principal de Midsommar tinha que estar. Essa pra mim, a atriz de Midsommar tinha que estar com Midsommar. Sim. Com Midsommar. Outro que podia estar. A Lupita. A Lupita pelo Nós. Pelo Us novo. Olha, você falou, arrepiou aqui. Ela tinha que estar nesse Oscar. O Us devia estar no Oscar. O foi o Corra que concorreu como comédia, não foi? Foi como melhor filme. Mas comédia? Não, como melhor filme. Comédia foi no Globo de Ouro. No Globo de Ouro, né? Mas no Oscar foi o melhor filme. Melhor filme, né? Tá certo. Eu acho que também o comédia é que tava numa. Teve uma fase que eles não estavam conseguindo colocar no Globo de Ouro, o Corra foi como comédia. Entendi. Porque eles não tinham. Não, é que tem drama e comédia só no Globo de Ouro. É. Eu acho que também não, por isso, que até gerou uma puta polêmica o Adam Sandler, né? Com Joias Brutas. Não, era meu sonho, era meu sonho ver o Adam Sandler aí. Eu acho que o Adam Sandler. Eu acho que a bagagem dele pesou, velho. Acho que o pessoal não leva ele muito. Ele ganhou agora o Spirit Award, né? Como o prêmio de filmes independentes e tal. Sim. Ele fez um discurso lá meio comédia e tal. Deu uma, o Ed Murphy por esse filme aí. Cutucada no Oscar. O Ed Murphy não entrou. O Ed Murphy não entrou. Caraca, Midsommar, velho. Não tá no Oscar. Tá no Oscar, Midsommar. Tinha que estar no Oscar, Midsommar. Aquele filme é incrível. Não, filmado, o Ed Murphy, como que chamava? Falando em Midsommar, os dois aqui passaram mal pro filme. Fica dica. Passaram mal mesmo? Não. Cara, eu amei aquele filme. Não, o Marcelo me deu. Ele quase saiu da sessão. No final, fiquei malzão. Eu fiquei com dor. É que eu não vi no cinema, vim em casa. No final. Muda tudo. No final, eu fiquei com dor no estômago. O Derson viu, tá aqui arrotando durante a é um terror à luz do dia. Sim. É bizarro, Não, bizarro. Sou apaixonado desse diretor. É bizarro. Como é o nome do diretor? Esqueci agora. É colorido o filme. É colorido. É cheio de cor. É feliz. Fala, como pode? Eles, é bonito. Eles deixaram você visual bonito. É. E as cenas são cenas extremamente previsíveis. Você sabe que a merda vai dar. Você só não acredita que vai dar. Você olha pra cena. Não, não vai fazer isso. Ele não vai fazer. Pum, ele fez. Ele fez. E o cara deixou pior a cena. Porque você acha que vai ser de um jeito. Não. Aí a hora que você fala, não acabou. Tem cena que você fala, se eu quero rir, mas não é pra rir disso. Mano, é Midsommar puro que eles estão fazendo ali. Acho que pesou na consciência. Pesou na consciência. É, vamos fazer uma homenagem, vai. Pelo menos isso. Robert De Niro não foi pro Oscar, por Irlandês. Não foi. Porque também o Irlandês ficou dois, né, como coadjuvante. O principal e dois coadjuvantes. Mas ele pôde aí como ator... Mandou muito, velho. Tava falando que foi injusto também da diretora de Adoráveis Mulheres não ter ido pra concorrer de melhor direção. É. Essa é a polêmica que só foi homem pra... Que ela merecia, pá, essas coisas. Porque tava falando que... Como é que... No Globo de Ouro, inclusive, o Rick Gervais fez piada com isso. Que tava falando. Paga forte com isso. Que tava falando, como que Adoráveis Mulheres pode ganhar de melhor filme se nem a diretora tá concorrendo como melhor direção? É, não faz sentido, né? É que geralmente, às vezes é o contrário, né? Uhum. Agora, não concorrer melhor, concorrer melhor filme e não melhor diretor... Então, aí isso faz você pensar que é porque ela é mulher. Então, aí que é a polêmica da indústria. Porra, baita abertura, hein? Aham. Então, sensacional. Olha o homem. Ah, tirou o barbão. Essa aí, não, que é a do Wilson. É a Charlie. Ellen Pub, sei lá, é o nome dela. Quem mais tá nessa lista que devia estar no Oscar e não tá? Daqui? Vamos lá. Eu achei que a Jennifer Lopes. Pelo filme As Golpistas. Sim. Baita atuação. Eu lembro desse filme, verdade. Baita atuação. Nossa, verdade. Eu acho que como música, eu não entendi porque a Superação Milagre até a música tá. Eu colocaria ou a música do Aladdin, a Spectre, nossa, a música do Aladdin ficou linda, né? Que a menina canta no final. É, muito fã. Ou a que a Beyoncé fez pro Rei Leão, Spirit. Sim. E a letra da música do Aladdin, dessa do final dela cantando, é uma letra forte. É, fala, cara, você fala a letra, arrepio. É praticamente o que mudou a animação. Que mudou a animação, sim, exatamente. No final, a menina traz a animação pra 2020. Sim, exato. É uma letra forte que te... sabe, te faz pensar diferente, sabe? Uhum. O negócio é realmente do Aladdin foi injusto. E o um que podia estar também mencionado mais é o Taron Egerton pelo Rock Rock Team. Sim. Se o Rami Malek foi ano passado? Verdade. Sim. É porque eu achei que o Taron Egerton, ele canta no filme. Ele não dubla. Não, eu curti mais o filme desse do Elton John, O filme foi meio superestimado, nada contra, mas. Foi, eu esperava mais o do Queen. Por exemplo, ele ganhou montagem ano passado. Ano passado agora com quem de montagem, não lembro do que era. Eu não sei, mas tinha umas que não tinha como ganhar montagem. Quem ganhou de melhor filme ano passado, né? Green Book. Eu tava postando esse filme ano passado. O ano retrasado ganhou A Forma d'Água, eu assisti esses dias A Forma d'Água. Cara, é um filme muito estranho. É um conto de fadas, né? É, estranho. Mas aí eu tive que reler crítico. Eu adoro quando eu termino um filme que eu não entendo, eu tenho que ir atrás de crítica pra entender. É. E vai aí voltar, ele me mostra vai, tudo. Nossa, é incrível. Como fala mais alguma coisa? Quer continuar? A gente parou em quê? Canção original a gente foi, agora é melhor design de produção. Vou pôr meu papel ali, peraí. Melhor design de produção foi pra Era Uma Vez em Hollywood. O design de produção eu tinha colocado o Jojo Rabbit. Mas aí eu troquei para Uma Vez em Hollywood, porque eu gosto de Tarantino, eu amo ele, eu quero que aquele cara ganhe. E o que eu acho que pesa, por ser design de produção, é que, tipo, Era Uma Vez em Hollywood, é tipo... Isso. Em Hollywood, entendeu? Tipo, acho que por se tratar de antigamente da terra deles, tipo, da gravação em Hollywood, acho que pesa bastante essa... Vocês viram que o filme de Era Uma Vez em Hollywood, o último dia é hoje? É, é, eu vi um negócio desse, que se passava... É? Eu vi isso, eu vi na internet. Aí fica a grande questão. O Tarantino fez por querer, ou ele deu sorte? Porque os duas coisas é muito provável com ele. Ou ele tem essas noias de fazer os negócios por querer, ou de dar muita cagada e conseguir. Sim. É muita cara dele as duas coisas. O carro que o Brad Pitt dirige no filme é o mesmo carro do Cães de Aluguel? Ah, é? Não, é... Isso é uma coisa muito legal. Sim, é o mesmo carro. Sobre ele. Não sei se era dele o carro, mas sei que é o mesmo carro. Mas eu acho que o favorito pra essa categoria é 1917. Pra mim é 1917, eu nunca vi uma produção tão impressionante que eu acho que o favorito é 1917, mas eu não acho. Que dá 17. Mas eu não acho loucura ir pra Uma Era Uma Vez em Hollywood. Eu vou para Uma Vez em Hollywood, eu quero. Eu coloquei o irlandês. Aí é paixão pra mim. Então cada um foi em uma nessa categoria, hein? Uhum. Aí vai dar Parasita. O único foi unânime foi... Isso aqui já foi. Parasita até agora. Parasita, unânime foi o único. Melhor curta animado. Essa cai na mesma, essa, né? Aí é chute, então, um esse, ponto esse pra cada ainda, um. É até inacessível, o tipo de coisa que até é difícil de acessar. É até difícil de acessar, vamos exatamente. Vamos pra edição de som? É, e outro curta-metragem, mesma coisa, melhor edição de som. Valendo 5 pontos. Pra mim é Coringa, porque aquela Gotham aqui do filme, aquilo é vivo. Você sente que a cidade é suja. Você sente os barulhos da cidade, você se sente mal, você não queria estar naquele lugar. Tô louco. Pra mim aquilo é perfeito. Eu fui de Ford vs Ferrari, que aquilo que eu tava vendo, que nem ele tava falando, que é o som capturado durante a filmagem. Então eu acho que o som dos carros, sabe? O Ford vs Ferrari foi o único filme de corrida que eu realmente senti o que um piloto... sente na hora. Eu lembro desse filme que a gente teve que pedir pros caras baixar o som da sala. Exatamente. Tava muito alto. E não, tava muito mesmo alto. Assim, quando abaixaram, continuou alto. Então, acho que pra edição de som, acho que leva Ford vs Ferrari por causa mais do som dos carros, gravar os carros e tal, essas coisas. Mas pra mim é esse. Pra mim é 17. Eu também confio. Por causa, voltando na captação de som, 17 não tinha recurso. Eles não tinham, tipo, eles tinham que fazer as coisas em pouco tempo. Eles tinham que fazer a coisa enquanto tinha sol. Eles tinham 4 baterias de bomba na última cena. Se desse errado, ferrou. Eles não tinham mais que aquilo. Então, pra mim... Aquela cena das explosões que o cara tromba nos caras... Não era bater as explosões. É que só tinha 4, só podiam filmar 4 vezes aquela cena. Vai que vai. Então eu acho que isso. Eles tinham que captar o som do jeito que tava e vai. Não tem. Eu imagino a cena da que ele entra na trincheira e explode. Cara, eles montaram aquela trincheira. Não dá pra ficar explodindo aquele monte de vez. Tem que ser uma vez. Susto naquela cena. Nossa senhora. E a agonia dele sair daquele ensaio, em plano sequência, sair em primeiro plano. Não, você vê que a cena, o rato foi importante na cena. É. Até o rato participou do filme. Podia ganhar de melhor ator coadjuvante aquele maldito rato. O rato tá Vingadores aí, era o mesmo, com certeza. É, o mesmo rato. O rato é Aí melhor mixagem de som, aí eu fui em 1917. E aí eu contra ele, eu fui no Ford Mercedes. Porque aí eu acho que ele podia fazer várias filmagens com o carro e editar do jeito que quisesse. Fotográfico, esse filme não passou em vídeo aí, o filme do Um Dia de Vingança, lá do Tom Hanks. É capaz deles passarem mais pra frente, alguns filmes eles fazem isso. Aí eu fui contrariado aqui. Eu vou de 1917 e vou ver mixagem de som. Vamos ver se eu vou ser o ganhador dessa fita. Isso aí é ator coadjuvante, estão dizendo? Acho que estão anunciando e ator coadjuvante, mas só mostrando, né? É. Então, vamos para melhores efeitos visuais. Aí o coração nerd falou alto. Eu, pela grandiosidade do filme e também pelos efeitos visuais que são Pra mim é Vingadores pelo Thanos, aí eu acredito que aquele cara existe. Aquilo não parece que ele foi feito do computador, velho. Ele tem cabelinho, ele tem barba. É, aquilo é realmente impressionante, o Thanos. Não. Eu vou de Vingadores Ultimato. Mas eu acho que vai dar irlandês. Porque quem tá assistindo, lógico, tá vendo o Robert De Niro novão. O filme lançou em dezembro. Isso é. O cara tem 80 anos. Sim. 80 anos, eles fizeram um personagem de 30 e 40. Uhum. Não, tem o outro pesque lá, é até 82. É o louco. Não, o próprio Al Pacino. É bizarro. Não, é impressionante. O meu chute de efeito visual é 1917, pela ausência de efeito visual. É. Teve cenas que eu falei, isso aqui é chroma key. Eu fui ver o making off e não era. Os caras fizeram na raça. E os efeitos visuais que tem, quase nem dá pra perceber de tão foda que é. Então, pela ausência de efeito visual, eles conseguirem passar os efeitos. Cara, eles construíram todo aquele edifício pra fazer o jogo de luzes que eles queriam. Cara, aquilo é muito louco. Vamos ser ator coadjuvante. Ator coadjuvante. Já fica aí, pode postar aí. Quem que os dois apostaram nessa? Inclusive, então vamos já. Pra mim, Brad Pitt. Vamos terminar isso aqui, porque não precisa chegar a trocar de adjuvante. Quem que é o aposto de cada um? Brad Pitt. Brad Pitt, esse pra gente é... Brad Pitt unânime. É unânime, Brad Pitt. Ah não, eles estão só anunciando. Será? Não, já tá com a carta do envelope na mão. Caraca, tá rápido hoje, né? Então eu acho que geralmente dá uma enrolada, mas não. Tá uma polêmica, porque não reduziu. O Patina tá acabado? Sim. O Patina tá destruído, não, cara. Ele no filme ele tá lindo. Ele tá parecendo. Ele foi que tropeçou. Tá parecendo aqueles caras que... Olha esse homem. Então o Patina tá aparecendo, os caras ficam tomando corotinho no bar, velho. Brad Pitt. Brad. É todo mundo errado. Aê! Psicologia reversa funcionou. Aí todo mundo 8 pontos. Se o Brad Pitt tiver nesse sofá, você não ia falar que ele é o cara mais velho do sofá. Cara, eu não achei que eu levar a sério Era Uma Vez em Hollywood. Quando eu assisti o filme, eu falei, cara, esse filme é da hora, mas... Tanto que o Tarantino não foi o filme que ele fez, nossa, o melhor filme da minha vida. Não, é que nem tava falando, de todos os escolhidos pra concorrer a melhor ator coadjuvante, falaram que o dele é o papel mais fácil, porque ele tira a camisa, põe a camisa, mas você aí assistiu, ele tem um papel bom. Você assiste ele no Era Uma Vez em Hollywood e assiste o Ad Astra. A mudança de... Parece que é outra pessoa, velho. E assim, uma coisa que você comentou agora do carro que era usado em... Qual que era o nome? O Cranes de Aluguel, que é o primeiro filme do Tarantino. O Tarantino criou um universo, uma coisa muito louca. Porque você abre um filme, se não anunciar, você sabe que é do Tarantino. Uhum. A edição é dele, a cor, tudo é dele. Então ele criou esse universo. E dentro desse universo, ele criou esse universo grotesco, né? Dessa violência grotesca. Ele criou um filme de uma história totalmente sanguinária. Ele tem esse universo dele que é sanguinário, falou, meu, vai dar merda. E o Brad Pitt segura o filme o tempo todo. O tempo todo ele tá ali, você acha que vai dar merda, vai começar o sangue, e o Brad Pitt tá ali, com o sorrisão dele, segurando a cena. Mas eu ainda gostei mais do DiCaprio, velho. Você usou mais dele? Eu gostei mais do DiCaprio. Eu achei a cena, ele ok. Eu achei ele muito bem, mas eu ainda acho que quem segura... Tanto quem que... segura mais é o Brad. Exato. Eu gostei mais do DiCaprio. Até porque, na verdade, ele parece, na verdade, ser a sustentação do filme. É. Até pelo personagem. O DiCaprio interpreta um ator, velho. É, não, a atuação... Ele tá atuando, ele atuando. É ele dentro do trailer. Não, ele muito bem. Eu vejo os dois, assim, como opostos, assim. O DiCaprio, ele é o cara mais... ele é mais caricato, mais assim, exagerado do que o Brad Pitt. O Brad Pitt é um personagem mais verdadeiro. É. Você vê aquela cena do DiCaprio, por exemplo, conversando com a menina, ele chora e tal, aquela coisa meio esquisita e tal. Você vê que o cara é meio inseguro, eventualmente, e tal. E o Brad Pitt não, o Brad Pitt é o cara que vive a realidade, o cara que tá lá, sabe, tá pegando no batente, literalmente, porque é o dublê, o cara e tal. E aquele negócio, no filme, eles deixam meio que escondido, não, eles deixam na... supõe que ele matou a mulher dele. É incrível aquela cena. E você continua gostando dele. É um personagem da hora. Então, tipo, mesmo você sabendo que ele pode ter matado a própria mulher. Com o Bruce Lee, velho. Eu amo o final daquela cena, quando ele tá em cima do telhado, que é toda lembrando dele, ele volta pro telhado dele. Fiz cagada. Caralho, gostei. Ah, já que já foi de atriz, vamos lá, seu palpite pra atriz coadjuvante. A atriz coadjuvante pra mim é Laura Dern, história de casamento. Unânime, né? Laura Dern. O G1 postou que a Scarlett vai ganhar com o Jojo Rabbit, mas não ganha. Acho que ela não devia nem estar aqui. É. A Margot gostei muito, achei ela a melhor personagem do escândalo. Você achou a melhor? A melhor pra mim foi a Charlize Theron. Ah, pra mim foi a Charlize. Eu achei a melhor, foi a que eu mais gostei. Eu achei a cena dela em frente o carinha lá, que ela tem que levantar a saia, pesadíssima. Você vê nela... Agonia, tristeza. Mas tem mais cenas assim também dela no filme. É. Tá. Mas pra mim quem levou o filme foi a Charlize Theron. Foi. Ela aparecia em cena. A identidade dela no filme, ela dando ela falando que. Ela confessando o que aconteceu, ela tava séria, assim. Pra mim, ela levou esse filme pra mim. Sim. Sabe? Eu curti muito a identidade dela no filme. Eu gostei mais da Margot. E a da Sheridan foi excelente, mas pro meu gosto eu gostei mais da... Não, eu até senti um pouco falta de profundidade da personagem da Margot, assim, acho que ela podia... Eu senti um drama nela, mas eu senti que eles podiam ter explorado mais a questão até dela, por exemplo, usar a situação do background e explorar a história mais dela, assim, que é inventada, mas explorar, tipo, ela pessoalmente, assim, tipo, e fundo na história dela. Então, eu acho que o problema de não ter dado uma... Mais história, assim, pra Margot Robbie, porque justamente por ser inventado. Eu, na Sim. minha visão, senti falta disso. Senti que o filme podia se apegar mais. O foco é nas outras, né? A Margot tava representando as pessoas que não se revelaram. Sim, sim. Mas eu falo mais pelo drama do filme. Uh-huh. Sim. Então temos o primeiro ganhador da noite, né? Melhor animação. Meu coração fala Toy Story. Toy Story tá incrível. Mas eu vou de Klaus. Como Treinar Seu Dragão tá... Sério? Não, o pessoal tava... Porque Toy Story ficou bem assim, mas o pessoal, entre as animações mainstream, assim, Como Treinar Seu Dragão tava melhor avaliado que Toy Story. Eu vou de Klaus. Eu vou de Klaus. Eu acho que vai Link Perdido. Que é da Netflix, diga-se de passagem. Eu achei maravilhosa aquela... Eu achei que era feito de massinha aquele filme, velho. Vai ser o segundo filme na história que ganha um Oscar com efeito de... Stop motion. Eu achei maravilhoso. É, Fuga das Galinhas foi o último que ganhou o Oscar. Esse seria o segundo. Achei aquele filme muito bom, velho. Mas vocês assistiram Klaus da Netflix? Cara, não, é muita animação legal. É linda, né? É muito legal. Linda. A gente teve um trabalho na ONG hoje que falou dele. É muito legal. Fala muito sobre altruísmo, bondade. Eu assisti ontem de madrugada. Pô, é muito legal essa animação. Esse Divino Perdido. Fotografia valendo 8 pontos. Me perdi. Tá embaixo da animação, né? Eu não achei animação também. Eu vou de... Fotografia pro meu irlandês. Aí, passou. Pra mim, fotografia é o farol. É, pra mim, a cena deles bêbado. Todas as cenas deles bêbado no farol. É, os dois bêbados andando pra uma casa apertadíssima e o cinegrafista ali acompanhando tudo. Cara, aquelas cenas são incríveis. Se você sente a brincadeira deles, a bebedeira. Você viu desse filme? O Robert Pattinson falou que ele e o William Defoe, eles não conversaram praticamente sobre... Eu imagino, aquilo foi muito... E a cena ele falou que ele foi ter um tempo pra conversar com ele no último dia de filmagem. É, e a cena do Defoe fazendo a maldição do Netuno. É 5 minutos de maldição, velho. Ele não para. Eu falo, caraca, mano. Na hora que eu falei, caraca, que isso, velho? Ele não meu para. Deus, ele já não deu, para. Já maldiciou. Incrível. Fotografia, eu vou de 1917. Pra mim é o irlandês, porque a mudança de paleta de cores de uma época pra outra eu acho impressionante, velho. Eu vou diminuir. Tem tipo três épocas no filme. Cada época você sabe que é a época só olhando a cor do filme. É Eu vou de farol porque eu acho que o que eles conseguiram transmitir, a imagem que eles conseguiram transmitir ali com uma câmera, preto e branco, quadrado, 4x3 ali, é. Eu acho que aquilo foi incrível, assim, tem coisa no filme que você enxerga sem estar de fato enxergando ali no filme, entendeu? Em termos de... É, e um dos fatos do filme eles não ter conversado é que o filme foi gravado numa ilha, eles tinham que fazer um negócio rápido. E o farol tem muita cena, muitos quadros, pinturas. A cena final é uma pintura aquilo ali. E aí, vai, é maravilhoso. E aí, não, é incrível, é lindo. E é mais um. O grupo que entrou. O farol é mais um tapa na cara de quem fala que o Robert Pattinson é um vampiro que é um vampiro. Eu tenho uma tristeza do Robert Pattinson ter começado com Crepúsculo, porque ele é incrível. Mas é uma coisa que eu ouvi em comentários. Ele fez o Crepúsculo. É do que isso? Animação? Que animação. Animação, é bom que nós já votou nele. Todo mundo votou em Klaus? Só eu não? Só você que tá com o link perdido. É, eu vou de Klaus. Vai tá colar, hein? Esse aí acho que vale uns 3 apartamentos aqui, viu? Olha que brilha! Essa árvore de Ibirapuera, velho, no Natal. Definitivamente a gente precisa de alguém aqui pra falar sobre as roupas desse negócio. Sim. Né? Porque os nossos comentários... Não! Lá, como treinar seu dragão, acho que não, né? Acho que eu vou cravar, porque depois... Ah, eu acho que tem menos chances de como treinar seu dragão. Acho que essa Dragão e Toy Story não. Acho que eu tô um pouco fora já do. Eu acho que Frozen 2 poderia estar nessa categoria, velho. Você acha? Acho que sim. Ah, eu achei tão pacato Frozen 2. Achei. O Olaf foi quem salvou aquele filme. Olha, o Klaus. Klaus não, o Link Perdido. Olha o Link Perdido. Eu acho que é o filme da minha esse. Toy Story já me arrepiou só de ver, cara. Tô falando que tinha chance de Toy Story ganhar por ser um tom de despedida, sabe? É o fim da franquia e pode ser. Eu acho que ele passa uma mensagem muito. Olha lá. Toy Story! Caraca, Toy Story! Caraca, véio. Mano! Eu perdi 5 pontos! Mas olha, é tom de despedida, último filme da franquia. Mano, é um puta filme, velho. Eles deram homenagem à Disney Toy Story, tipo, que é o cara último. Os caras falaram filme. Que. Eles deram homenagem. Os caras falaram, os caras falaram. Não, os caras também não fazem isso. Os caras falaram que o filme é ruim porque o Woody é outro personagem. Pra mim, eles exploraram o outro lado da amizade. Ah, é, outro lado da amizade, quem nunca, outro, quem outro nunca, lado da Beth. Quem nunca teve um amigo que era junto com você a infância inteira, de uma hora pra outra o cara sumiu da sua vida, foi embora. Mas, sinceramente, uma parte da amizade é o fim. Eu gostei mais de Klaus, pra ser bem sincero. Uma parte da amizade é o fim. Mostrou, falou sobre independência. Ele queria viver a vida dele, ele queria ficar preso a uma pessoa. E foi uma despedida da Pixar ali, dele, né? Não, eu chorei muito naquela cena. Quando ele começa a ver todos os amigos dele aqui e fala, eu vou embora, eu falo, não. Quando não, você achava não, que Toy Story 3 não, era o final que fazia chorar, veio o 4. Não, não vai embora, eles são seus amigos. Eu realmente não... Eu gostava de todos juntos. Eu não gostei dessa não, hein? Realmente, pra mim, Klaus... Eu também acho que Klaus devia. Pra mim, Klaus... É, eu acho que pelo diferencial, talvez, eu acho que... Puta, Klaus é uma puta animação da hora, muito da hora. Mas ganhou o Globo de Ouro, vamos ficar felizes com isso, pelo menos. Foi top, o Globo de Ouro? Foi o Globo de Ouro, foi Klaus. Uma animação muito da. E outra, Klaus é da Netflix, né? Certeza que tem. É, tem isso. Um negócio aí. Klaus é da Netflix. Não, achei que tá top. Ah. 5 curta animada essa aqui. Curta animada, é aquele valendo de um ponto. Ninguém sabe. Não tô nem achando aqui. Curta animada. Foi? Eu votei pra Sister, hein? Melhor curta animada, eu tô com Harlow. Ai, Harlow eu assisti. Eu gostei muito desse daí. Caraca, eu estou achando. Nossa, olha esse, que legal. Então, veio papel. Eu fui de Memorable. Votei nesse aí. Cadê o Memorable? Harlow! Ponto! Um ponto! Alguém tá marcando os pontos? Aí eu tô só marcando quem ganhou, aí depois a gente conta. Depois a gente conta. Tô pondo na frente aqui quem ganhou o filme. Esse curto eu assisti, ele tá lindo. Lindo, lindo, lindo. A impressão minha ou o Oscar tá mais dinâmico? Teve a tarde, rápido, né? Então. Achei que a gente ia sair daqui umas 6, 3 da manhã. Eu tava vendo. Vai no McDonald's mais cedo. Eu tava o processo vendo. É nós, hein, sempre. Eu tava vendo, vai acabar 1 da manhã, 1h10 o Oscar. Teve até um cara no Brasil que fez um live action desse curta. Olha, esse muito animado. Ficou tão legal, não. Hair Love? É. Mas tá muito lindo esse. Tem a ficha pra você conferir, viu? Esse Hair Love. Não, é pra conferir se foi esse. Ah, maravilhosa. Ô, o dublador do Olaf. Podia ter o Fábio Porchat entrar aí? Nossa, cara. O Porchat detonou, cara. Ele detonou o Olaf. Mano, maravilhoso, velho. Nossa, o Olaf... Ele nasceu pra ser o Olaf. Jesus, que foi aquilo? Porque ele interpreta o Olaf, né? Não parece só uma dublagem só. Não, eu vejo ele atrás do microfone, dançando e andando e fazendo. Não, depois que eu descobri que o Hassum dubla o Gru, comecei a ver o Hassum também no Gru. Gru? Gru, não, a voz favorita. Ok. Ele vai dublar o Gru criança, inclusive, que vai ser o filme agora. Nossa. Caramba, não tinha... É? Eu também não fazia sabia, ideia. Sabia, mas não tinha... Mas depois que você vê, você começa a sacar, que legal. Hassum, eu adoro Hassum. Esse cara, filme que ele faz, velho? Esse cara é ator, né? Mas eu reconheço ele de rosto. É, mas ele é dublador, eu acho. Ele parece muito alguém. Não, ele tem... Não, ele faz filme, velho. Não, mas ele é ator também. Sim, ele faz algum filme de comédia aí, bizarro. Olha lá, Frodo. Ah, já é a música agora. Não tem música. Não foi pro Oscar. Ed Frozen, eu achei essa música linda, não a ponto de ganhar. Não, dublado é ruim. Porque como é o nome dublado? É. Minha redenção, não, é minha intuição. Minha intuição! Aumenta aí, vamos ouvir ela em inglês? Vamos ouvir em inglês. O gritinho é bom. O gritinho é bom. Série 10. Mas a música do Frozen tá no Oscar? Tá. Não, mas acho que não tá com a música. Tá. Eu acho que tá sim. Ah, tu tá cantando, tá. A melhor música tá. Eu não peguei pra você. Eu sei. Você queria? Eu quero, mas eu não avisei. Ah, também. Me perdoa. Opa, peraí, acho que tem que passar pelo outro lado. Peraí, desculpa aí. Esse gritinho é maravilhoso. É muito bom esse gritinho. É do lagartinho lá. Ah, essa é a mina que foi na Comic Con que faz a música do Dumbo. Ah, ela mesmo? Tem certeza? Eu acho que é. Ela cantou a música do Dumbo lá. Que moral. Cara, aquilo foi... Aquilo uma loirinha. Incrível. Impressionante, isso aí parece que ela é modelo brasileiro. A música de Frozen, ela foi muito bonita. Essa atriz que faz, ela faz... É que eu achei que ela não colou. Agora acho que já é bruto. Não foi uma música que grudou, que nem Let It Go. Let It Go, escutou uma vez já era. É. Escutou uma vez. Se canta era uma semana. Aí... É o problema da sequência. Sequência tem sempre esse risco, né? Exato. Você sabe, não, é que você ama esse gritinho. Alto, né? Esse gritinho tá muito louco. Esse Não, e aquela exato, mina só que vai... se você sai duas horas depois que você senta a sessão, você não consegue mais reproduzir, você não lembra como é a atuação certa exatamente. Dele. E aí e que perde. Oi, ela só faz o gritinho, você viu, né? Aí, ó, é ela mesmo. Ela mesmo. Ela faz todas as músicas, quase todas as músicas de filme da Disney. Mas né, que moral, hein? Não, é maravilhoso. Vamos lá, Parasita. Ah, não, desculpa aí, é japonês. O que é? É o melhor som? Eles estão cantando as músicas? Estão cantando todas as letras, só em japonês e em polonês. Cantou no Brasil. Isso é outra coisa. Eu não achei a cantora do Brasil legal. Não sei quem que foi. Mas eu não gostei, não. Acho que não encaixou a voz dela. Ela tem uma voz grave, sabe? Voz de senhora. E a música é meio infantil. Ah, tem que ter a BR, né? Minha intuição. Você que acha que ela vai começar em português? Caraca, nome grande, hein, moça, graças a Deus. Vamos botar o BR, hein? Oh, gente, eu adoro essas músicas, né? A Disney é muito boa em música. Não, nossa, não tem o que dizer. Não, tipo... As composições, eles têm uma sensibilidade, parece que eles acertam sempre. Sempre, todo filme. É meio que eu acho do John Williams. Eu tô triste que não vai ter Shell nesse Oscar. E a Disney tem essa... Devia ter. Aí, mais um que seria. Não, mas Shell foi ano passado. Foi ano passado. Que eles cantaram aí. É verdade, ganharam, inclusive. Ganharam. Me assusta. Não, é muita coisa, é muito filme. Um dos meus filmes preferidos do Nazaré também. Eu gostei muito daquele filme. Qual? Não botaram a BR, hein? Que coisa, né? Botaram a... Quem cantou no Brasil? Ninguém sabe. Eu vou pesquisar. Depois você pesquisa. Isa Pesadão. Eu não gostei. Não, a Isa cantou o Rei Leão. Eu falo da Isa, mas a Isa foi Rei Leão. Rei Leão. Elsas, né? Elsas, não? Ah, é mesmo? É, porque inclusive a dublagem brasileira. Não vou ver mais referência. Oscar, vou embora. É, referência. Eu vou exatamente. Boicotar o Oscar. Acho que faltou. Ele botou o BR. Você viu que a Aline Diniz está comentando? É, eu vi. Ai, que homem. Eu quero chegar nos meus 50 anos assim. Ah, não dá, né? Ah, dá. Tem que dar. Eu tô nos 20 e pior já. Tem ainda 24 ainda. Tem que ver, mas tem que ver mais que o dobro que eu vivi já. Intuição. Intuição. É. Eu acho que inclusive o Era Uma Vez em Hollywood e os atores elevaram muito o filme. Aham. Né? Uhum. Da mesma forma o irlandês, né? Sim, exatamente. O irlandês não seria o irlandês sem os três. É um filme de ator, né? Uhum. Foi até agora o melhor ator coadjuvante, melhor animação e melhor curta animado, né? Sim. Tá ali, ali, ó. Aqui. Composição, letra, mas não fala quem tá cantando. Isso aqui, Tarim. Não. Tarim Fit Aurora. Esse é o cara que fez o. Esse cara é o cara que fez o Birdman, né? Não, esse, esse. Esse é um pouquinho mais velho. Esse é, não, esse mas é o anterior fez o Birdman. Esse é mexicano, acho. O James, né? James Camarão. Ah, James Cameron, é verdade, caramba. Eu tô confundindo com. Eu tô confundindo com o Ridley Scott, imagina só. Opa. É muito legal. Vamos lá, o Scorsese que ele gosta do Capitão América, inclusive. E o Scorsese é muito ligeiro, né? Tacou uma crítica aos heróis, mas um mês antes de lançar o filme dele. Tipo assim, ô, não é? Gente, vou lançar um filme aí, fica atento. Sim. Ainda meteu que eu não podia ver o filme dele pelo celular. Nossa. Falou? Falou, não, nossa. Falou. Quem for assistir não assiste pelo celular. É, então. Eu assisti pelo celular, será que esse foi meu erro? Realmente, eu tive que ver aquele filme umas 4 em 4 partes. O filme é dividido em 3, acho que eu dividi mais 3 em cada 3. Se a gente começar a assistir o Irlandês hoje, a gente acaba na terça-feira. É. Não, imagina, assistir pelo celular o Irlandês, acho que eu não consigo. Não, é que eu falei pra você da semana passada, o Irlandês tem que assistir numa cadeira desconfortável. Não, tem que pegar uma cadeira bem ruim. Ajoelhar no milho. É, ajoelhar no milho, põe o negócio e assiste assim. Pra você não dormir. E segurando o celular assim, ó, na tua frente. Porque, meu Deus. Não, é daquele VR. É pra colocar assim, ó, no suporte, assim, ó. Deixa aqui na sua frente. Nossa, não dá. É muito parado aquele filme, meu Deus do céu. Nossa, Tarim Kern Spielman. É, acho que tá Spielman? Spielman. É o sobrenome. Spielman. Spielman. É o sobrenome do. Ele é. Ele gosta de. Ele gosta de olhar a porta dos caras, né? Ele já tirou. Ele espia o homem. Já tirou o pianista? Putz. Pianista. O cara do pianista é o. É o Spielman. Tem sobrenome, ele que cantou Minha Intuição? Não, mas é o sobrenome moral? Do cara que era o pianista do... Fala, Gabi! Moral, hein? Como que é? Fala aí bonitinho porque eu tô acompanhando só vocês, eu tô vendo... Ah, que fofa! Que moral, é isso, que moral! É isso! Que moral! Dá um feedback, se é uma coisa ruim ou é uma coisa boa... Você subiu pra minha melhor aluna! Caraca, falei... O Thiago também? Tá na live do... Até o Jovem Nerd. O Jovem Nerd. Nossa, grupo de peso, hein? Não, é, mais. Não, não mais. Antigamente ia ser mais pesado. Não, corta isso. Because ninguém ouviu isso. Ninguém ouviu isso. Acabou. Uma hora e dois eu tenho que cortar o podcast. Acabou, ok. Acabou a parceria com o cara. Esse cara é bom de água. Sai da vida. Pô, quem tá faltando, gente? Ver? Verdade, vamos pro próximo. Curta-metragem, aproveita que tá aí. Curta animado, já foi curta-metragem, foi chute. A gente tá chutando, eu chutei o Saria, Saria, não é, sei. Foi no futebol. Eu fui de assister, verdade. Edição de som já foi? Edição de som foi, mixagem, efeitos visuais, parou aí. Roteiro adaptado. Esse é o tema. Vale 10 pontos esse, hein? Roteiro adaptado, valendo 10 pontos pra mim, irlandês. Irlandês. Eu vou de Adoráveis Mulheres. Por quê? Hã? É bom que você fala isso. Porque eu, sinceramente, eu não assisti o filme. Eu, sinceramente... Mas eu tava vendo sobre o filme, lendo umas críticas, e foi pelo menos algumas pessoas que fizeram a crítica desse filme, eles falaram que tem grandes chances de ganhar como roteiro adaptado, e realmente, eu até anotei aqui... Então não é uma opinião sua. Hã? Não. Não é uma opinião sua. Porque eu tô pegando o que eu li da crítica. Você colou, então. É, tipo isso. Porque... A diretora, no caso, pegou uma história de época. Olha quem tá lá, desculpa te cortar. Não, tá, ele vai matar alguém. Você viu que vai é o Keanu lançar dois filmes dele no mesmo dia? Ah, é? Matrix e John Wick 4. Eles vão anunciar o quê? Eles vão anunciar que ele é imortal. É, exato, que não envelhece. Você tem que arritar ali, tá do lado dele. A mulher dele, porque ele namora uma atrizinha meio coroinha. Não. Ele é coroa também já, né? Sabe o que eu sou apaixonado? Pela esposa do Joaquim Fênix. Gente, ela é maravilhosa, aquela mulher. Ela fez o filme Ghost Store. E o Arco de Fantasma. E o Arcoringa. Um filme bem, bem estranho. E o Arcoringa foi foda. E o Arcoringa. Você chegou a ver isso? Não. Já entregamos o panfleto do protesto que eu tava vendo, não era? É, foi presente. É, aí tinha uma brasileira e ela falou: e o Arcoringa? Mas você já viu o Arcoringa ali? Não. Só, é minha. E o Arcoringa. Maravilhoso. Tem na página, olha aí na página dele. Que a gente tá vendo? Não postei. Do Knives Out, qual que é? Knives está concorrendo como melhor roteiro original. É a única coisa. Rápido, original. Então, meu chute era Parasita. Uma vez em Hollywood. É, Tarantino, minha paixão, meu Tarantino amor. Aí. Eu fui de Parasita. Parasita, temos dois Parasita e dois Tarantino. Mas aqui. Esse é a cara do Tarantino, esse prêmio. O Tarantino é bom nesse prêmio. Esse é o prêmio que ele sempre ganha. Sim. Melhor roteiro original. Vai, que eu tô torcendo pro cara, eu sou apaixonado pelo Tarantino. Ah, mas que Parasita ganha. Se Parasita ganhar, eu acho que o Juto tá cerveja. Puta, esses coreanos, eu amo esses coreanos. Comecei a descobrir que filme coreano é muito bom. Não, eles produzem indiano. Nossa, eu amo filme indiano, eles produzem muito filme. Hollywood? Muito filme eles produzem. Hollywood produz mais que Hollywood. Mas acho que dá Tarantino, né? Eu tô vendo, eu já enxerguei ele subindo no... Aí, ó, já tô vendo a cara do Juto, inútil. Mas se o coreano vai subir... Aí vai ganhar o Winter. Olha lá, olha lá. O Ryan Johnson vai ganhar. Você viu o filme que ele só tem a parte de baixo, a cara, a parte de cima é o pano verde? É? Eu não vou torcer pra Trigger Segredo por causa do Ryan Johnson, vou ficar gritando. Aí você viu que o roteirista do Star Wars. É o roteirista do Star Wars 8. Você tava com o Oscar. Do Star Wars 8. Ele tá com o Oscar. Ah, você é? O Ryan Johnson? Não, é o diretor, né? O roteirista. Olha agora. Opa! Ai, caramba, não perde essa folha! Tá pesada a folha. Vamos, Jun-Hong, coreano! O Jun-Hong! Vamos, Parasita! Bonitinho! Tô muito feliz de perder esse! Caralho, monstro! Eu caguei, caguei na minha bermuda! Vamos! Mano, eu tô arrepiado! Monstro! Ele levou a sério, pra chutar cerveja. Você chutou cerveja mesmo! Ele ganhou, velho! Puta merda! Que alegria! Que bom! Que puta alegria. Roteiro! Não, pelo amor de Deus! Eu quero ver os cursos. Já que. É, vamos ver. Nossa! Aí. Que lindo isso! Você traduz, Igão? Puta, tem que ser o controlão gigantesco. Caraca, será que eles são um tradutor coreano? Acho que ele fala inglês. Será que eles estão preparados pra isso? Acho que eles acharam que ia ganhar mesmo? Tá passando fome. Que homem, velho! Cara, ele ganhou! Que homem! Caraca, que homem. Bom, gente, que lindo. Que homem. Olha esse elenco. Oh, pra mim, a atuação de todos é muito todos, boa. Todos, todos, todos, todos. Que elenco maravilhoso. Monstro demais, cara. Ah, se ganhar melhor filme, eu vou chorar. Nossa, não tô acreditando que ele desbancou o Quentin Tarantino, velho. Mano. Eu sempre acho que quando estão falando coreano, ele tá bravo. É, parece que eles estão bravos. Tchau, vai, tchau, vai, tchau, tchau. Nossa, olha o cara aí. Olha. Caraca, mano, velho. Isso é uma revolução muito grande pro cinema. Muito grande. Desbancou o Tarantino. Desbancou que o Tarantino num filme olha óbvio. Olha o cara olhando pro Oscar, olha a alegria dele. Puta. Era velho, óbvio velho. Que o Tarantino ia ganhar esse Oscar. Por pela história, né? Pelo. Era uma vez em Hollywood, enfim. Não, Tarantino, né? É a cara do. Nossa, que olha, ele tá muito feliz aqui, bonitinho. Ele tá muito, velho. Que coisa mais gostosa. Olha lá, olha como que é. Essa primeira vez que eu comi. Tem olhinho. Parece a primeira vez que eu comi um Big Mac, o cara olhando pro lanche, assim, caraca. Gente, que eu tô muito feliz agora. Eu tô muito feliz. Pode cara. Acabar agora. Nossa, que da hora. É brincadeira. E realmente, foi o que a gente discutiu semana passada. Eu não gostei do corte brusco que teve no roteiro. E acho que é justamente isso. Porque não era pra eu gostar. Não descarta... Era pra ter a mudança. Era pra quebrar a expectativa. Não descartem o fato que o John Wick pode ter amassado a mulher a falar Parasita, né? É o Keanu Reeves que tava ali. Qual que é agora? Esse moleque mesmo? Teleporta, não. Ele já vem de vários filmes. Tão linda, né? Esse parece ter a mesma idade, mas ela deve ter o dobro dele. É. Esses dias eu assisti o primeiro filme dela, o... Como que é o atirador? O profissional. O profissional. O profissional é maravilhoso. Que filme? O profissional é incrível. É incrível. E ela tem as bochechinhas igual da... Falada. Esse cara tem melhor roteiro. Melhor roteiro. Pra mim é irlandês. Esse é o roteiro original, não. É, agora é o melhor roteiro, adaptado. Pra mim é irlandês. Irlandês. Estamos unânime aqui, todo mundo em irlandês. Ah, mas é tô até pensando em mudar. Eu fui de Adoráveis Mulheres. Adoráveis olhar Mulheres. O Parasita aí não. Hã? Já postou o Parasita? Calma aí que eu acho que eu confundi as bolas aqui. É roteiro original Parasita aqui. O irlandês pelo peso que é aquele roteiro. É um roteiro gigantesco, né? Imagina é uma história gigantesca, velho. No cinema a gente fala que cada minuto é uma página do roteiro. Então, mas eu converso com uma parte do meu coração, 120, tá torcendo pra Coringa aqui. 150, um roteiro de 150 páginas no mínimo. Tô torcendo eu pra um roteiro Coringa. De 200, 300 páginas, com os cortes. Né? É muita coisa, é um livro, cara, o roteiro. Não, imagina o tanto tempo que ele demorou pra... É, o roteiro filmado é 150 páginas. O coração tá aí, meu coração tá aí. Sou nerd, porra. Você acha que o Coringa ganha? Não, só meu coração quer. Só o coração. Não, a razão de ser irlandês. Filme de quadrinho ganhando roteiro tá de brincadeira. Eu acho que o Coringa é o Coringa aí nessa categoria de ler. Mano, e o... Isso que ele falou na TV é uma coisa muito louca. Como a gente tem vários diretores esse ano que faziam filmes esdrúxulos, totalmente contrário. Cara, bruscamente o gênero, né? Bruscamente. Não, o Todd Phillips fez... Hangover lá, escrever um caso. O Sam Mendes fazia. Qual que era o Sam Mendes? Que eu esqueci. Mas o Sam Mendes fazia filme tipo nada a ver também. E aí ele pega um filme de guerra com um plano sequência. O Sam Mendes não era o 007 que ele fez? 007, isso. Pra ser um Skyfall. E tem uns outros também dele que é uma coisa assim meio. Mas os dois papas. Eu queria muito que ganhasse os dois papas. As conversas desse filme. É lindo. Esses linda. Dois atores trocando. Nossa. E é você assistiu o filme? É um roteiro brasileiro. Sim. As piadas nossa, é brasileira. É a piada que a gente faz com os argentinos. Uh-huh. Uma delícia. É o Fernando vamos lá. O Meirelles, né? O diretor Meirelles. Olha aí. Quem? O Taika levou. Jojo Rabbit. Jojo Rabbit? Que incrível! Eu sabia que eu devia ter chutado isso, que inútil! Eu amo o Taika, velho. Alguém postou... Não, ninguém postou o Jojo Rabbit. Eu mano, amei eu amo esse Taika, filme. Véio. Eu amo o Taika. Nossa, é verdade. É verdade, olha aí. De Thor pra... É o roteiro adaptado, velho. Gente, esse aqui foi surpresa. Foi. Foi surpresa. Mas o roteiro do Jojo Rabbit é que a gente falou. É uma brincadeira aquilo, né? Sim, ele brinca com um assunto muito sério, velho. É, e é legal. É um dos assuntos mais pesados da história. O Hitler, você simpatiza com o Hitler. Sim. Porque, não que você simpatiza com ele, mas ele é... É gostoso. Que ele vai piada? O que eu faria com ela? Ah não, queima a casa e põe a culpa no Churchill. É, o Thor tem um quê de realidade. Não é? É isso. Ele é escrachado, mas você fala... Ele não tá falando besteira. Isso aí não é nenhuma bobagem, não. Isso aí é mesmo. E aí é legal a redenção, porque o Hitler não tem redenção. Não. Então a gente sabe, fez merda até o fim, se matou e tal. Mas o menininho tem redenção. Mano, a cena mais forte é quando ele descobre que o Hitler morreu, velho. É. O molequinho fala, não, o Hitler morreu, assim, ele fala, como assim, o Hitler morreu? É. Ele já tava mudado nessa época, ele já tinha tirado dele esse ódio e tal, ele tava começando a amar o judeu. Sim. Mano, esse filme é muito forte, velho. Ele é o Hitler. Sim. Ele é o Hitler. Ele é o Hitler. Todo filme dele ele participa. No Thor ele participa, né? Ele é um cara cheio de pedra. Ele é o Hitler? Ele é o Hitler, velho. Eu não sabia. Foi a reação que eu tive no cinema quando eu tava vendo o trailer lá, a gente tava vendo o filme. Aí eu olhei e falei, peraí, o Taika Waititi é o Hitler. Eu juro que eu não sabia, fiquei sabendo isso agora. Todo filme ele participa. Meu Deus, impressionante. Impressionante. Gostei mais ainda desse filme. Pelos olhos, ele tem um olho grande. É, o olhar, eu vi pelo olhar aqui agora. Sensacional, olha isso, velho. O sorrisinho sarcástico dele. Olha lá. Olha aí. Um momento maravilhoso, velho. Quem é? É que ele fez o filme com o coisa aí. É? É o Tia, chama. Eu não lembro o nome do filme, preciso lembrar. Que o menino foge e aí ele se encontra. Outras formas. Né? É. É um filme que eu queria muito ver e acabei não esquecendo. Bela gravata também. O do Yama. Já estreou, na verdade. Gente, Jojo Rabbit ganhou de melhor roteiro! Desbancou o irlandês, cara! Agora é daqueles filmes que nós não sabíamos, hein? Mas é o que esse? Que é esse? Brother Rule? Ah, do futebol. É do futebol. Eu botei nesse aí, NAFTA Futebol. Mas é o que? Vai devagar aí, pessoal do Oscar, que eles têm que achar a folha aqui. Nossa, mas nem vai ter show de intervalo, porque não vai ter. Não! Cadê a melhor curta-metragem? Eu acho que talvez eles. Passando algumas categorias. Meu chute é essa área. Pra fazer uma apresentação. Achei, depois. É a última folha, literalmente. Aí sim. Eu fui de assista. Honesta. Eu botei no The Neighbor. Vai lá, vai lá, vai lá. Sua hora, sua hora. Essa é sua hora, brilha. You can do it, do it. The Neighbor's Window, alguém volta chutou nesse? Eu. Você? Boa! É The Neighbor's Window? The cara, é o... Window, acho que é o Window, né? Neighbor's Window. É a melhor curta-metragem. É engraçado, né? Você acertou do Parasito? Eu acertei. Nossa, que brilha também! Olha! Caraca, velho! Parece que queima de fome. Tem uma cena em Jojo Rabbit que é incrível também. Que tá o Hitler e o menininho de frente pro outro. O que nós vamos fazer? Aí eles começam. Já sei. Aí os dois falam junto. É tipo, ele fala assim: ajudar ele. Ele assim: matar ele. Não, essa é a cena que ele fala da. Ah, é da queimar a casa com o Churchill. Aí o Hitler fala assim: ou não? Pode ser a solução. Podemos ajudar ele. Sua solução é boa. Cara, esse filme é muito bom. Eu acho que eu vou ver de novo essa semana. Nossa, melhor direção já? Será? Direção, palpites. Palpites pra direção, vamos ver. Pra mim é Sam Mendes. É. Sam Mendes pra mim não tem. O coração no top 17 não ganhou nada até agora. Não. Melhor direção. Eu melhor direção é aquele negócio. Coração, parasita, certeza, me passa. Mano, se o parasita ganhar, eu chuto a cerveja agora. Não, se ele ganhar. De roteiro. Adaptado, direção. De roteiro adaptado, de direção. Aí é um soco no estômago. Sabia que eu joguei cerveja no roteiro dele aqui. Não, isso foi a hora que eu bebi. Vai todo mundo em 1917? Sim. Então vou contrariar e vou de parasita. A janela pra trocar de voto fechou já. Agora sim. É. Ah. É. Não, mas aqui ó, coloquei aqui no vermelho, o Bang Hong-ju aqui ó. Entendi. Já colocado. É direção mesmo que a gente vai escutar ainda? É design. Não, não é direção não. Ah não, Irlanda está concorrendo. Design e produção. Design e produção. Essa eu fui de 17, hein? Design e produção era uma vez em Hollywood. Eu fui irlandês. Era uma vez em Hollywood. Eu fui o irlandês. Caraca, os dois estão igual. Eu não acho, né? Design e produção, 17. Apesar que design de produção, acho que 17 leva. Ah, mas foi muito bonito isso aí. Porque design de produção é a parte que monta o cenário. Eles montaram tudo. Não, a trincheira eles montaram tudo. Porra, eu errei, mano. Vai, fica tranquilo, vai. Eu ter chutado aí pra ver. Não, vai ser uma vez em Hollywood. Vai ser. Cara que seja. Vai ser, fica tranquilo. Vai ser. O Parasita também com design de produção tá incrível. Tá bem feito, hein? Galera, atenção, ar. É isso, carai! Era uma vez em Hollywood. É, vou dar uma brusqueta de cada. Maravilhoso. É, mas se você para pra pensar, mano, os caras teve que catar muito carro antigo. Sim. Tem que mudar toda Los Angeles. Apesar que Los Angeles vive disso, né? Sabia que a brusqueta tá subindo na TV? Ela tá fazendo uma brusqueta. Seu pão na tarde. Eu tô. Não, acho que é ele. Olha a carinha dele, bonitinho, velho. Tarantino é uma pessoa bonita, gente. Gente do céu, o que ele tem de dom, ele tem de feiura. Mano, é verdade, 17 não ganhou nada ainda. Nada. Achei que ia ser tipo um Mad Max. É, muita coisa também. É, pensando na parte técnica, teve mais categoria do Mad Max? Mad Max ganhou muito, só ganhou muita parte técnica, né? Não, mas o 17 não foi parte técnica. Não teve muita coisa, assim. Eu acho que foi tecnicamente perfeito. Mixagem, por exemplo, som, mas que mais tem? Sabe o que eu queria? Viver um dia de estar presente, de assistir um Oscar tipo O Senhor dos Anéis. Nossa. 11 Oscar. Nossa. Imagina. Nossa, ganhar tudo, né? Receber 11 horas. Não, eu acho que é. Não, e assim, eu tenho um sentimento profundo pro Senhor dos Anéis. Deve ter sido um negócio assim. Ah, é bagulho que marca a época de outro mundo. Porque. Quando o filme foi feito? 2003. Então, o último mais um, o Senhor do Rei, acho que é 2003. É, 2000 e... 2001, 2002 e 2003. Acho que você não tá dando pra gravar cada um ano, exatamente. Melhor figurino? Acho que é melhor figurino agora. Figurino? Melhor figurino, hein, gente? Eu figurino, eu tô de Jojo Rabbit. Adorava em mulheres. Eu acho que é figurino, não sei. Figurino foi de Jojo. Figurino foi de Jojo. Gente, o que é essa de vermelho? Que é, então? Ela fez um dos filmes. Ela tá escrito aparecendo lava, velho. Eu fui de Era Uma Vez em Hollywood de novo, em figurino. Isso, velho. Gente, essas duas são muito loucas. Eu amei elas. Você tá gostando muito. Ele sempre é do corpo, né? Ele sempre era do corpo. Esse cabelo que maravilhoso. É a Billie Eilish aquela, não é? É a Billie Eilish. Não tem essa... esse underground. Olha, gente, elas são muito loucas. Eu amei essas duas. Mas não faço ideia de quem é seja. Mano, ela fez um filme recente que eu assisti agora há pouco, eu não sei qual que é. A de vermelho, a mais vermelha aqui. Isso, ela lembra muito. O Paul do caralho. Paul do olha ele. Olha só. Olha o coisa. Tá todo mundo. Melhor figurino. Eu tô de Jojo Rabbit. Eu tô de... Era Uma Vez em Hollywood, mas eu acho que, mas eu acho que não vai ganhar. Sinceramente, acho que... Tá de Jojo Rabbit também? Jojo Rabbit. Eu daria Jojo Rabbit só pelo uniforme de papel do gordinho. É! Mano, o figurino de Jojo Rabbit tá incrível. Todo mundo. Melhor figurino, temos disputas aqui. E é um figurino delicado. É. A roupinha dele é toda arrumadinha, tudo engomadinho. No final, o cara com a roupa lá, com a pele, tal. Tudo ele maquia. Ah, aquilo é maravilhoso. Gente do céu, o Jojo Rabbit merece muito. Apesar que a concorrência é boa. É, não, é... Era Uma Vez em Hollywood. Nossa, Adoráveis Mulheres? O Derson, né? É. Você nem viu o filme, ó, o que você tá falando? Eu ah, pelo amor de Deus! Eu não posso opinar sobre esse filme. Nossa, olha o figurino. É muito bonito. Maravilhoso, velho. Olha isso. Maravilhoso. Eu acho que a avaliação foi a quantidade de pano. É, quantidade de pano. Mas eu acho que parece piada, mas é uma coisa relevante, porque você... Sim. Imagina atuar com tudo isso de pano. Meu Deus, cara. E todo mundo atuando. Imagina a galera toda naquela cena da dança ali que apareceu agora. Só naquela cena, quantidade de gente que tinha dentro. Coloquei. Você tem que fazer porque... Tem que fazer o figurino de todo mundo. Tem que dançar em volta, as pessoas estão próximas. Eu não fico imaginando, sei lá, umas coisas loucas, tipo, sei lá, se pisa no vestido. É. Deve ser difícil montar uma cena daquela com os vestidos daquele. Vai ser muito difícil. A gente fala aí. Falou. A gente volta na casa. Fechou. Fechou. Tamo junto, meus amigos. Então, alguém tá acertando os palpites aí? Eu, se eu tivesse apostado, eu teria perdido um dinheiro. Teve um filme que antigamente, recentemente no Oscar, que era praticamente a mesma época, sempre ganhou. Porque várias atrizes foram indicadas ao Oscar, não lembro o nome. Ah, ela é do Milagre da Fé. Superação Milagre da Fé. Ah, tá. E talvez o nosso erro ao chutar o Jojo Rabbit é que é um figurino padrão, né? É, então. O uniforme é o mesmo pra todo mundo. Pois é. Você pega um Adoráveis Mulheres, pelo pouco que a gente viu aí, a cena da dança, ninguém tem roupa igual. Essa é a música do Superação Milagre da Fé. Tem 200 pessoas ali montando um cenário, são 200 figurinos. É, talvez o Jojo Rabbit seja uma boa representação da situação. Da situação, mas não um contexto. Não é verdade. E o... pra mim essa música... podia ter outras no lugar dessa música. É uma música forte, mas... não sei. Não foi de melhor música ainda, né? Não. Não, é porque tem que cantar todas. Tem que cantar todas, né? É, vai entrar o Elton aí. Será que... quem será que vai cantar? Será que vai ser o Taron? Acho que vai ser os dois, o Elton e o Elton canta. Sim, mas acho vai ser louco se fosse ele. Eu acho que vai entrar os dois, a gente vai fazer ele uma canta, dupla. Ele canta, espero que seja o Taron Egerton. O Elton, acho que vai ser... se o Elton John não entrar aí no Oscar pra cantar... Não, ele vai ganhar, né? Mas acho que cantar podia ser o Taron Egerton. Ah, sim, entendi o que você quer dizer, entendi. Tipo agora, assim, antes da premiação. Sim. Muito bonito no fundo, né? Ah, bonito, a música é muito bonita. É que o filme... O filme não foi muito marcante, acho que foi esse que é o filme? Assim, eu acho que é marcante. A história é real, mas eu acho que é. Eu acho que é marcante pra quem é realmente, sabe, religioso mesmo. Se você é evangélico, é um filme que vai ser muito. Exato. É como filme, assim, achei ele bem ok, assim. Não! Bruno Luiz Fernando já. Não. Ah, coitado. Gente, acabou a luz de novo. É Brasil! Mas eu chutei Rony. Olha quero... aí! Olha aí o Marco. Olha que lindo! Rei, nosso rei. Eu quero marcar meu um ponto de documentário em Hollywood, mas Democracia em Vertigem é a paixão. Ah, se botar esse cara. Brasil, galera! Ser... Brasil, galera! Ele é um cara muito. Politizado, é. Totalmente. São defendo o Spotlight, né? Ainda tô perdendo. Eu sabe que o Spotlight? O último que foi curta-metragem, certo? A live, tem gente na live aí? Tem? Não sei, ok. Foi. Spotlight foi. É um filme sobre o seminário onde eu fiquei. Olha aí. Caramba. Bizarro. E no final do filme Dois Papas, sabe, fala sobre o fundador do seminário, que é um pedófilo. Não foi design e produção, acho que A frase final, a hora que o Dois Papas, o Papa fala assim, como assim você deixou passar esses nomes? Maciel é o fundador desse seminário de feio. Design de produção, então foi Armavenha Hollywood. Design de produção? Foi a última. Melhor figurino e melhor design de produção. Isso. Agora a gente tá em documentários, né? The Cave. Nossa, meu Deus do céu, que pressão. Melhor design de produção e o figurino. Olha lá. Aê, Brasil! A paulista, cara, tava aí. Nossa, é verdade, o Brasil nunca ganhou um Oscar, imagina ganhar com isso, vai ser o fim, velho. Bolsonaro amanhã decreta a volta da ditadura. É. Acho que vai pra isso aí, ó. Eu acho que vai pra Roller também. E daí tem o americano lá, né, o American Factor. E nessa altura, não sei se é vantagem de ganhar ou não ganhar. Exato. Já tá difícil o bagulho Cancine. Lá, nem Ronald ganhou. Não. Foi caseiro. Foi caseiro, caseiraço. Ainda bem que ninguém pontuou nele. Melhor do que foi caseiro, eles pensaram a mesma coisa que a gente. Falaram, pelo amor de Deus. Mas não os caras fazem. Eles não conseguem implementar. Eu não sei nem do que se trata. Também não. Preciso. Estão falando que os americanos conseguem fazer trabalhar igual trabalho na também. China. A China tem 800 milhões de vezes mais pessoas. Cada um trabalha 15 horas por dia. Então, American Factor. Obrigada. Legal. A senhora lá na gravação do podcast, os nossos gritos. Não, foi uma alegria. Quando o Parasita ganhou, estourou ali, velho. Uma vez em Hollywood, era uma vez em Hollywood. Mas... O cara fala, ponto de sincronia, não, acabou a luz. Aí ele não deu pro Brasil, pode ser uma boa notícia, podia dar ruim. É, eu não sei se eu tô feliz ou triste, realmente. Podia dar ruim, mas... Seria legal o Brasil ganhar seu primeiro Oscar, mas se ganhar agora com isso, nossa. Mas não quer dizer que o Brasil não ganhou, Marcelo Tales ganhou. E aí, pessoal que tá entrando, beleza, gente? Fiquem aí que tá chegando a premiação final. Vocês estão martelando o Tassi, que acabou de ganhar um Oscar ali. Cara, tem o Red Cliff ali também. Daniel Radcliffe. Gente. Acho que o próximo é documentário e curta-metragem, né? Acho que eles vão pegar já em seguida. Vou voltar pra cevada, isso sim. Mas eu, cadê o meu falando isso? Quer tomar aqui? Toma aí, vai ali, mano. Tem um cheio aqui, bicho. Eu também sou, ele tá seguro. Esse copo aqui. Esse copo é meu. Quer? Eu quero. Obrigado. Mas você, essa taça é minha, você pode tomar o que tiver aí. Fica à vontade, porque eu realmente. Ninguém gostou? Eu acho que aí tava uma das piores coisas da minha vida, velho. Não, eu tomei um vinho uma vez de um real. Na Itaipava zero álcool tá ganhando, por enquanto. Ah, eu não achei ruim, cara. Sinceramente. Sabe qual é o problema? Isso aí ele podia tomar gol de álcool. Mano, mas eu acho que tá sem gás, porque eu abri e foi pro chão. Eu vou tomar, o cheiro é ruim, vamos ver o gosto. Ele eu não achei ruim, sinceramente. Não tem gás. Recomendo, galera. Chuva de prata. Parece um whisky, velho. Só eu que gostei. Gente, o cheiro é ruim, o gosto é o cheiro. Uma das piores coisas que eu já vi Itaipava zero ganhando. É que é muito doce, parece. Ele parece. Parece que é de mel, sei lá. Ah, eu trouxe um ali também. Não, mas é que o Igão tá acostumado a colocar. É champanhe mesmo. Vamos tomar champanhe. Mas aí no melhor filme a gente pega. Sim. Não é no melhor filme. Mas tomar, Igão? Olha lá, tá vindo mais um, ó. Opa, opa. Saint Louis é o melhor documentário em curta-metragem. Eu fui em Saint Louis Superman. Why Run Cha Cha pra mim. Olha lá. Ô, oh, meu é de dança. Tá meu é de dança. Aprendendo a andar de skate na guerra. Vamos ver. Esse cara é muito engraçado. Ah, você ganhou pelo nome, ah, que raiva! Interpretação de texto. Caraca, tá magra a moça, viu? Valia quantos pontos? Um. É que eles gostaram que a categoria melhor que o documentário em curta-metragem foi o maior nome do Oscar. É. Acho que eles gostaram dessa... A ironia, né, da situação. Já que é curto o negócio, então, o nome tem que ser grande. Você termina de falar, acabou o documentário. Acho que a mulher tá ranzinha. É que ela que aprendeu na descrição. Tem uma, tinha uma peça em São Paulo, era que é apaixonado pelo nome dela. Eu não lembro o nome, mas era alguma coisa tipo assim. É. A volta de nós que fomos até a ilha e tivemos que retornar para fazer um novo projeto do que acontecer. A peça tá quase pronta, falta decorar o nome. Esse era o título da peça. Falei, cara, incrível. Maravilhoso. Falei, eu ia só por causa disso. Por que ela tá escondendo o Oscar? Escondida, vai levar pra você. Pode levar embora, moça. Nossa, mas longo. Gostei da cor do casaco dela, do. É. Do que isso? Ô, Bia, depois fala pra gente se tá bonita. A gente gostou. Você conta pra gente se tá legal ou não. É, fezes amanhecidas. Essa Bia precisa estar aqui. A Bia precisa. Ela falou, isso aí é um meio marrom queimado. Combina com a pele, mano, ela faz análise total ali. A gente só olha e fala assim, fezes. Tá ornando, é. Cor de merda. Eu vou tomar meu. Você tá aqui, você tá quanto tempo sem casa? Quanto tempo sem casa? Não, quanto tempo você tem isso na sua casa? Eu ganhei algum aniversário dela. Gente, isso é feito no Caxambu. Nossa. É de algum aniversário. Chuva de prata. Ah, mas sinceramente... É chuva de prata? É chuva de prata. Eu não achei, tipo... Você gostou mesmo? Não, tipo, não achei não, horrível. Então. Não, imagina. Não, vai virar tudo. Essa tacinha tá boa. Tony Hawk. Essa tacinha tá legal. Tipo, Tony Hawk, eles... Um barulho quebrou alguma coisa, acho que era o caminhão. Não, foi uma caneta, cara. Uma caneta, Zé. Fala exatamente isso. Olha, mais uma, hein? Qual que será, Dana? Da mesma cor, hein, galera? Não, o Marcha Rala. Ah, de pêssego. Isso aqui deve ser de maçã, esse daqui. Vou pôr na pá de lá. Passa por aqui. Esse é o meu ator favorito. Desculpa aí, atrapalhei a live. Será que é de atriz? Não, fotografia, eu juro que é de atriz. Fotografia aqui é meu chute com farol, hein? O meu é o irlandês. O meu é coronga. Ah não, é coadjuvante. Coadjuvante, aí não tem como. Aí tem vai ser. Ela que vai ganhar, né? Não, melhor atriz que é a hora dela. Até porque também ela passou por uns problemas, ela teve problemas de saúde, de gráfico. Se você não assistiu, assista hoje. Eu devia saber mais detalhes, mas... A Scarlett, ó, essa cena aí... É maravilhosa. Ela poderia ganhar por essa cena. É uma cena foda. É a única cena, o resto ela é ok. É, não, então... Essa cena, sim. Mas ela não aparece muito no filme, né? É, isso é a questão. Exatamente. Mas Laura Dern. Olha aí, ela é do Midsommar. Mas não tem chance. Ah, não, tá, é melhor atriz coadjuvante, né? Desculpa, eu tava pensando em melhor atriz, que é a Renê lá. Desculpa, mas... Mas a coadjuvante dá pra ter uma briguinha aí. Coadjuvante? Essa cena da Margot Robbie eu achei... Eu achei essa cena eu achei... Que... Mas é isso, as coadjuvantes, você pega o Brad Pitt. O Brad Pitt, ele levou o filme. E eu acho que isso que a Laura faz, né? Ela leva o filme da história de um casamento. É, então eu queria ter assistido esse filme aí pra saber dela. Da... Adoráveis Mulheres? Não, a da... O caso de Richard Gell. Ah, Richard Gell. Vocês estão gostando das premiações? Achando injustiça? O que poderia ter ganhado? Essa cena é incrível, são 5 minutos sem parar. Essa cena é foda. Sem parar. Mas a cena mais foda de O História do Casamento, pra mim, é naquela discussão. É, a discussão. Eu contei 13 minutos. Oh, que 13 cena minutos de cena. Que, aquela cena impressionante. A Scarlett segurando, o Adam segurando e o cinegrafista aqui. Não, o Adam... Acompanhando. O Adam Driver, pra mim, naquela cena... Cara, eles começam na brincadeira. Exato. Vai no ódio, termina no amor. O que aconteceu aqui? Aquela cena foda. Sem corte. Ah, não, achei que ela tinha ganhado. Ah, ela é... Achei que tinha já dado pra ele. Ela ganhou tudo já, né? Ela ganhou já tudo. Ela só não ganhou tudo que tinha da minha vida porque ela não se declarou. Mas se ela se declarar, é fácil. Nossa. Você embatou também. Você embatou. Você assistiu o Escândalo? Ave Japina não. Gostaram? Eu gostei. Ela leva o filme. Vou ver. Eu achei um filme bem da hora. Aê! É óbvio, né? Quem que é? Ela? Laura Dern. Ah, todo mundo acertou! É Laura Dern! História de um casamento. Era óbvio. É Laura Dern! É Laura Dern, né? Aqui é Brasil, aqui é a versão brasileira. É Laura Dern! É uma Laura Dern! É surpreendente que ninguém fala que Scarlett Johansson. É. Melhor animação já errei. Fotografia não foi ainda, não. Não. Coisa, né? Fotografia é o farol, eles são os melhores pro final. Figurino já foi, acertei. Ele tá mandando certo e errado na folha dele, ele tá levando muito a sério o negócio, né? Documentário errei. Olha lá, ele tá dando certo e errado, se aprovando, corrigindo a prova dele. Prova. Montagem não foi ainda, filme de estrangeiro. Se for mal, vai escrever na frente. Então, estrangeiros podem acertar. Se alguém ganhar, sei lá, se Corpus Christi ganhar de filme estrangeiro, é porque vai ganhar de melhor filme. Se ele for mal, tá chegando na época dele, no Corpus Christi. Você pode melhorar. Você não... Nossa, você não pense nisso, gato. Que? Ele ia pular pra ver a comida. Ele não ia estar preso, né? É, na teoria tava. Mas como é que ele saiu da porta? Eu acho que eu deixei encostado. Eu acho que ele tem que voltar pra onde ele tava, então. Ele é um gato, né? Sim. Se ele ficar sentadinho ali. Não, olha o fio ali, velho. Ele não é um animal que pensa, ele é um animal. Nossa, eu tenho que ficar prestando atenção nele, esse é o problema. Ah, então vamos lá. Gato. Gato invadiu a cena, mas não dá, né? Agora tem o Igão que tem o problema. Sim, o dono do gato é um pouco mais perigoso. E até os discursos são menores. Sim. Até os discursos são sucintos, né? Normalmente é o de ator e atriz que eles dão aquela... É. E tem o Joaquim Fênix, né? Ele vai falar do veganismo, daqui a pouco. É, ele vai falar um monte de coisa, na verdade. Ele mano, ele vai longe. Ele fala do direto, eu acho que ele tá na brisa do Coringa ainda, cara. Não sei. O curta-metragem já foi, né? O melhor curta-metragem. É. Ele vai viajando. Assim. Ele vai longe, aí ele para assim. Ele parece que põe uma coisa antes de fazer o negócio. É, mas ele é assim, inclusive, nas entrevistas que ele dá. É. Ele é muito assim. Não, cara, ele começa assim, parece que ele tá puto na entrevista. De repente ele começa a interagir na moral, assim, na boa. Ele é louco, né? O Jimmy Fallon foi assim. Não tinha um ator melhor pra ser o Coringa que ele. Então, cara. Não ter adaptado foi já? Foi o Paul Tati Grande. Ó! Jojo Rap ganhou. E agora depois que eu vejo que a gente não vai ser divertido, não, né? Podia ser outro meme também, mas divertido é uma polêmica aí. Não, mas já chegou no Oscar. Era pra gente ter ganhado o Oscar com a Fernanda, cara. Ah, foi demais, né? Com... Como chama? Estação... Não. Central do Brasil. Central do Brasil, isso. Só que concorreu bem com o... da guerra lá do menininho, que o pai finge que não tá na guerra, como chama? A Vida é Bela. A Vida é Bela. Aí, foi ele, a Vida Bela contra a Central do Brasil. Mas ela concorreu de melhor atriz também. Concorreu, né? Concorreu. Ah, se não me engano, quem ganhou nesse ano? Vai chegar. Daqui 10 anos a gente vai concorrer. Sim. Na hora que surgiu outra Fernanda Montenegro. Não, já tem. Não, tem. Já tem. O Brasil... A gente é muito bom no cinema. Então, a gente não se acredita. A gente não se acredita. A gente faz coisa pra vender. Não, faz comédia escrachada e filme de favela porque vende. É o que eu falo, cara. Tipo, pra mim, o Bacurau podia estar aí como Parasita tá. Como nossa, Parasita tá, o Bacurau podia estar. Bacurau é incrível, cara. É que eu acho que a Ancine enviou pro Oscar um filme por ideologia. Não por ser bom. A Vida Invisível é um filme que conta uma ideologia que nós estamos vivendo no momento. E ok, beleza, eu acho a mensagem legal, mas não é o que o Oscar quer. o Oscar do Bacurau tava competindo. É, e a gente precisa, eu acho, eu não sei qual é a sua visão, eu acho que a gente precisa ser um pouco mais comercial no âmbito internacional. É entender, se vai pro Globo de Ouro, beleza, é um público diferente. Sabe, não pode ser um filme só pro público brasileiro, que nem você falou, filme que começa escrachado, filme de favela, ou então filme ideológico. Eu acho que a gente talvez precisa de um pouco mais... E Bacurau foi isso. Foi totalmente isso, cara. Eu falei, cara, esse filme, se não é a ambientação que deixa claro que é um filme nacional, é um filme que, cara, é um filme qualquer lugar você acha que é incrível, cara. Se colocasse legenda ali, colocasse inglês em tudo, você achava que era Estados Unidos. Você achava fácil. Aquele filme é maravilhoso, né? É lindo, lindo, lindo. E aí falou do nosso país, falou da nossa cultura. Exato, usou tudo falou de forma... Usou de reportagens recentes. A hora que ele fala, a hora que... Gente, ó, se vocês não querem spoiler, corta aí agora. Mas a hora que mata o menininho, ele fala, podia ser uma arma. Eu não vi. Cara, isso é uma reportagem que saiu faz 2 meses. Cara, 2 meses. Porque aconteceu exatamente isso, que um policial matou uma criança porque falou, ah, podia ser uma arma. E era o que? O celular da criança, não lembro o que era. Cara, é incrível. Eu acho que é o filme que melhor usa um contexto nacional pra criar um filme, uma alta produção, uma grande produção. Que eu acho que é o que o cinema nacional precisa pra pelo menos entrar. É o que eu sinto que tá acontecendo na Coreia do Sul. É o que eles estão fazendo, entendeu? Não é só filme... Eu acho que é importante filme ideológico, acho que é importante filme com a característica do cinema nacional, mas você precisa expandir. É. Precisa abrir, cara, o mercado, porque senão... Tem um que saiu agora, que vai sair agora, que já estreou ou não, que chama Super. Brasileiro também. Eu tô acompanhando pelo Instagram deles, a produção tal. Tá maravilhoso também. Maravilhoso. É, a gente precisa acompanhar mais, porque é difícil, porque também tem... E a gente tá se arriscando, isso que é gostoso de ver. A série, 3%, é uma série que eu achei... Não achei legal a atuação, achei diálogos falsos, mas a gente arriscou, mano, um bagulho futurista. Então, a série brasileira legal, que vai ser... Mó legal. Black Mirror. Então. Eu me lembro que 3% foi um projeto antigo que surgiu. Eu me lembro que eu assisti na época que surgiu o primeiro. A outra ali, Ninguém Tá Olhando, dos Anjos. Nossa. Puta série engraçada, cara. Roteiro perfeito, atuação linda. Só o youtuber fazendo. Não, quem é que ela tá fazendo? Até a série do Globoplay, velho. E tem uma que tá no Netflix, eu não tive coragem de assistir ainda. E eu acho que isso que é importante, que é o Escolhido, que é brasileira. É... Uma coisa que a gente aprende no cinema é, se você vai colocar, por exemplo, um barulho de um revólver dando um tiro, o que você pode colocar? O som do tiro ou um outro som que já remete para a cena seguinte, tipo, por exemplo, um raio. Por quê? O tiro, talvez, a gente não tenha referência. A gente nunca ouviu um tiro. Uhum. A gente não consegue entrar. O raio a gente sempre ouviu. Então toda vez que a gente ouvir um raio, a gente vai lembrar da emoção de ter levado um tiro naquele episódio. E, então é isso, então a gente assiste filme de terror americano com sótão e porão, ninguém tem sótão e porão no Brasil. Sim. E aí essa série O Escolhido se ambienta no meio do Mato Grosso, com os ritual, umbanda, não sei o que coisa, ritual. Maluco, isso é Brasil, é velho. É BR, pô. É BR, que me arrepiava, velho. Me arrepiava. Que isso, cara. É porque tem coisa, né? Porque é nosso, eu tenho referência, eu consigo sentir e ver. Você se identificando. E a gente precisa acreditar nisso. Uhum. A gente precisa acreditar nesse nosso cinema. Sim, que a gente é... Não é uma porcaria, né, velho? Cara, até não é só cultura, exaltar não, o do ar. Não é só a comédia escrachada e a favela. Não, tem muita coisa nesse meio termo. Porque eu acho que esses filmes nem sequer exploram bem a cultura nacional. Não, nada. Sabe? É só estereótipo. Exato. Estereotipiza, estereótipo da nossa cultura, que não é. Exato. Que não é que a gente é corrupto, que a gente é falso à favela, não. Pra mim, filme com trilha sonora, o melhor que existe é Baby Drive. Baby Drive é sensacional. É o melhor filme com trilha sonora. Mano, faz a experiência um dia de colocar, baixa no Spotify a trilha sonora de Baby Drive, entra no carro Baby e dirige. Drive é o do maluco, cara. Você quer sair correndo, moleque. Você quer sair correndo. Você já viu, Stuart, se você com um fone de ouvido nas cenas que o moleque tá, só vai sair som de um lado. De um lado e tal? Porque ele é surdo de um lado. Ah, é? É. Aí nas cenas dele só sai som de um lado. Mano, eu vou fazer essa experiência. Sim, aquele filme é maravilhoso, velho. É maravilhoso, Baby Drive. A primeira cena do filme, a primeira sequência. Como lagou-se do outro lado da produção, a cena. Cara, aquilo já me conquistou. Acho que a trilha é sonora. Vocês viram Esquadrão 6? Esquadrão 6 não vindo. Tá, Netflix. É um ótimo filme que não vai te agregar porra nenhuma na sua vida. Não vai mudar nada, mas é uma delícia de filme. Eu assisti. Gostoso de assistir. É um filme gostoso de assistir, mas depois que assisti uma vez, sabe? É, não agrega porra nenhuma na sua vida. Tá cansado? Da tarde. Você não quer ver filme pra analisar nada? Põe esse filme. É exatamente isso. Agora é trilha sonora. É legal porque não tem regra. Baby Drive, o cara dirige certinho, não sabe? Ele não fala. Mano, Esquadrão 6, o cara que começa a atropelar todo mundo. Foda-se. E é com. Caraca, só clássico. É o Deadpool. É o Deadpool versão gourmet. Sim. Com as comédias do Deadpool, com as piadas dele. Um que eu tô muito curioso pra assistir, que é do Ryan Reynolds, é aquele. Que ele vive numa simulação. Eu ganhei lá o. Lanterna Verde. Não, só que é o Big Verde. Olha lá. Tem de aluguel. Como chama o filme que a gente viu na CCXP? É uma coisa gay, velho. É, então. Big Guy, Top Guy. Big Guy, não. The Guy. Top, top, top guy, guy, não é? Do, top do, Guy. Do, que é no videogame. Videogame, né? Top esse Gun. Esse filme eu tô curioso. Top esse Gun. Não, Top Gun, não. Esse, vai, Gun. Esse filme vai sair ainda. Não, Top Gun é do Tom Cruise. É. Ah, é do Cruise? É o Tom Cruise, não. Do avião. É um Cry Ray. Ah, é um que tá meio por meio. Mas eu tô curioso pra participação do Top. Eu gosto muito do Drive, porque você é rico o filme dele. Você se divertiu. Tipo, ele é um NPC que ele simplesmente. Não, ele não é um NPC, ele entrou no jogo. Ele entrou no jogo. Ele entrou no jogo. Não, ele era um NPC, não era? Que ah, não, ele foi criado. Ele foi criado como NPC. Aí ele simplesmente fala: foda-se, não quero mais seguir as regras do jogo e vou. Caraca, que bom, tá aí. Olha lá. O meme dele, velho. Do nada. Ele tá cantando a música? Não. Essa música é foda. É 8 Mile, né? Uma coisa assim. O Eminem também é outro, parece que tem 17 anos ainda. Né? Bom, o filme do Esquadrão 6 ele fala, né? Não. É, gostou do filme, né? Puta é uma cena muito boa. Ele junta todo mundo. Os caras precisam de animação, ele fala assim: vocês têm que fazer isso, porque se a vida fosse assim, tanto ele cita uma frase, a galera olha e fala: você é Eminem, porra? Ele não me desmerece, mano. Sempre que ele não atuou mais, ele foi. Mas ele é muito bom, velho. As músicas dele gostam. Ele é muito bom, ele é bom ator, inclusive. É, aquele filme, esse filme que você tá falando. Nossa, muito bom esse filme. Que é outra coisa que nós estamos começando a fazer e estamos fazendo bem. Entendendo que muitos artistas, cantores nossos também são atores. Exato. Sim. O Seu Jorge. Seu Jorge. Pela tá Irmandade, o que é aquilo? Eu assisti dois episódios. Crioulo agora vai lançar o filme com a Fernanda Montenegro. Então, é coisa que a gente tá entendendo, né? E um dos melhores atores que a gente tem nos Estados Unidos é o Jared Leto. É engraçado, né? O Oscar, que é o vocalista do 30 Seconds. A galera tudo assim, ó. É. Tem bons filmes de James Fox. Tem Oscar muito James Fox, é. Eu acho ele muito bom. Essa música é muito foda. Então, o James Fox, eu sou apaixonado por ele. Ele é um dos da figurinha de Tarantino, né? Que a Tarantino adora ele. Eu acho ele incrível, cara. Muito bom. Não sou muito de acompanhar o som dele, mas como cantor e eu acho que o cara é incrível. O cara tem um talento. Will Smith. A Will Smith Mas o Will Smith foi mais ao contrário, né? Ele era o rapper, se encontrou no cinema e abandonou o rap. É que ele faz. E aí uma hora ou outra ele faz. Ele quebrou. Rap. Aí ele foi fazer o Fresh Prince. Pra apagar. Aí ele conseguiu continuar com a carreira dele de rap, fazendo junto com o cinema. Mas ele, nitidamente, não era mais o que ele queria. Ele começou a ganhar dinheiro como ator mesmo. Mas ele gosta de fazer rap, ele gosta. Mas é que o cinema é que fez a carreira dele, né? Ele assumiu. E ele manda muito bem. É um outro cara que ele nunca ganhou Oscar. Não, ele concorreu. Ele é outro que precisa, cara. Vai chegar a hora dele. É aquele filme que ele fez do Homem Entre os Gigantes, ele podia ter ido pro Oscar, ele nem foi pro Oscar. Ele é um cara que vai começar a fazer. Porque ele é muito comercial Oscar, ainda, né? Eu acho. Um pouco. Ele é um pouco comercial ainda. Ele cresceu comercial, aí ele começou a resolver fazer uns filmes mais. É, a hora que ele pegar um diretor e falar assim: meu, aqui não tem nada comercial. Talvez esse filme nem venda. Mas vai ganhar um Oscar, ele vai. É. Que é um ponto que aconteceu com o Leonardo DiCaprio em Regresso. Aquele filme é uma bosta, aquele filme. É, não, é o filme. Nada demais. Ele ganhou porque tinha que ganhar, eu acho. É, exatamente. Foi tipo assim, eu vou tirar um Oscar com esse filme. Sim. DiCaprio. Eu acho que ele tinha outro filme que ele podia ter ganhado. O Lobo de Wall Street. Pra mim ele tinha que ganhar com o Lobo de Wall Street. Nossa, puta filme Lobo de Wall Street. A cena que ele tá drogado, puta, se rastejando pra conseguir pegar, saindo do carro. Ele libera pra dirigir no carro todo torto. Assim, que ele não é aquilo? Se ele não ganhou o Oscar com aquilo, no regresso não ia dar Oscar. Quem aquele ano? Não sei. É a melhor ideia. Mas esse filme é fenomenal. Fiquei até curioso. Mas se o Lart estivesse fazendo aquela live ali, eu ia pesquisar agora. Eu vou pesquisar porque eu já carregou um pouco. Qual ano foi o Lobo de Wall Street? 2013, eu acho. Ah, essa mulher é maravilhosa. Laura Dern. Dirt. O que que é agora? Ninguém sabe. Não é, só tem intervalo. É, tá no replay ali. Eu acho que agora vai ter uma mixagem de som. Já falou tudo já, né? Ó, fotografia falou? É o melhor filme, não falamos, né? Melhor filme, não, tem muita coisa ainda. Falou fotografia? Não, que a gente fotografia falou ainda não. Da nossa. Não, da nossa que... já. Melhor filme, qual que é o melhor filme? O melhor filme, Parasita. Pra mim é 17, mas eu tô repensando. 17 ganhou porra nenhuma até agora. Então. Mas eu acho que 17 vai, sinceramente. Não, 17 vai. Eu acho que Parasita, hein? Parasita. Ele vai subir de novo, vai subir. Imagina o elenco esse inteiro. Parasita. Vai subir o elenco inteiro não tá aí à toa. O que eu tenho de copo aqui? Que eu vou saber que eu vou chutar. Se o Parasita ganha de melhor, não. É o evento histórico, mano. Eu, não, pra melhor filme, ou é Parasita é ou é ganhou 17. Ano, no ano do DiCaprio, ganhou o Matthew McConaughey no o Clube de Compras Dallas. Ele fez aquele... Ele tinha... Como é que é? O filme que tem AIDS, né? Sim. E aí ele... Difícil, né? É foda quando você faz um filme bom e do bem, mas na mesma época tem outro ótimo. É então, cara. É que nem o Brad Pitt agora. Tá correndo com alguém? Não. Ninguém concorre com o Brad Pitt. Foi difícil. Foi Matt McConaughey, Christian Bale, Bruce Dern, em Nebraska, não lembro. E o... Christian Bale pelo tal filme que ele fez magrão? Eu não sei falar o nome desse cara. É o cara que fez 12 anos de escravidão. O Moreno. Christian Bale fez qual filme? Ele fez American Hustle. O nome em português é... Não, que ele ficou magrão, não? Trapaça. Ah, Trapaça acho que é um de bolsa de valores, uma coisa assim, eu acho. É muito legal isso, né? Como são coisas da época. Porque todos os filmes falam sobre os investimentos e as coisas. Sim, da época então, da bolha. É, foi bem na época da, do estúdio lá de 2012. Muito louco isso, né? Sim. É que tá na onda, né? Tá, você vai seguindo a onda. É, teve onda de fazer filme de marca. Qual que foi o, qual que é a onda desse ano? A gente tem Ford vs Ferrari. Acho que tá fala bem sobre pagado, o quê? Ford vs Ferrari é o cara é quando... injustiçado, né? É. Fala sobre injustiça. É, mais ou menos. É o irlandês, máfia, uma Jojo Rabbit, injustiça de guerra. Coringa, nossa, justiça. Coringa, puta que pariu. Adoráveis mulheres, a injustiça contra a mulher. História de um casamento. História de um casamento acho que mais tá destoando um pouco. Porque fala um pouco desse amor do casamento. 17 da guerra. Não, era uma vez em Hollywood. Fala, acho que é mais pela produção. Acho que é mais contexto histórico. E Parasita, total injustiça. Total. Então acho que esse é o tema do ano, né? Não, acho que mais injustiça pra aqui é Parasita. É sobre isso. O mundo, a visão do outro. Parasita, quando os caras descobrem que tem alguma pessoa que tá abaixo deles ainda e eles estão... Eles estão muito embaixo, mas eles descobrem que tem alguém abaixo deles ainda, velho. E a partir daí o filme quebra. Sim. O filme quebra de um jeito que destrói minha expectativa, porque começa só a dar merda atrás de merda, assim. Fala assim, ok, eles vão resolver isso. Não, eles não resolvem, eles saem mais cagado. E mais, e mais, e mais, e mais. Olha ele. Edição de som. Esse aqui vai começar. É, bom, o som eu botei tudo 17. Edição de, na verdade, edição e mixagem de som, é isso. Edição de som, galera. Edição de som eu coloquei Coringa. 17. Joker. Eu acho que na verdade até tem que dar pro 17, Joker. Porque eu acho que é difícil. Ah, mas Ford vs Ferrari pode concorrer aí. Edição, bem. Ó, som eu fui de Ford vs Ferrari. Sim. Eu acho que o 17 vai ser bom. É, eu agora. Acho que eu tô dando sorte hoje. É. Eu acho que o Império do 17 pode começar aí. É porque eu acho que ele tem cara do filme pro... Bela barba, inclusive. Categoria pro 17. O Oscar Isaac é um cara... Impressionante. Cara elegante. Tá com o mesmo terno do Brad Pitt, né? Eu não sei se é porque eu... É captura e a criação do som. Se é porque eu quase passei mal de tão alto que tá o som do cinema. Ah, é, da Coringa também. É o que você falou, Nova, né? Se você assiste o filme sem ver, só ouvindo, você imagina a cidade. Isso é cutscene de videogame. 1917 é muito videogame, velho. É muito videogame. É muito videogame. Várias cutscenes de videogame. Eu tô chutando 17 por causa da... que eles não tinham tanto recurso. Eles tinham que fazer com o mínimo possível. Tem Star Wars, né? Tem Star Wars. E o... É o cara. Demais. Essa cena é muito... Olha que ele é assusta na piscina, velho. Por isso que eu acho ele maravilhoso nesse filme, velho. É incrível. Mano, e é legal que o Tarantino joga isso com a fotografia. Uma cena antes da piscina, muito antes, que ele tá no quartinho da piscina, mostra o queimador. Corde vai ser. Corde! Chama, filho! Ah! Essa eu levei, cara. Edição de som, Ford vs Ferrari. Ó, esse é outro cara que parece o cara da Fox. Não, e pra acabar minha versão de azar aqui, no melhor mixagem de som que eu chutei Ford vs Ferrari, vai dar 17. Com certeza! E eu chutei 17 nessa. Eu acho que eu errei a interpretação. Eu acho que eu vou mudar aqui mixagem de jogo, botar a de Aster aqui. Porque tá difícil o negócio, eu vou começar a mudar. Eu acho que foi interpretação, viu? Nós erramos o que que valia o negócio. Não, mas não, eu chutei consciente. Olha, a gente também parece. Erradamente consciente. Porque a edição de som é a captação do som. Sim. E a criação dele. Eu chutei no... Foi no Coringão, mas... O Coringa te vai levar só um... Não, seu chute foi muito bom. Sim. Foi muito bom. Mas essa era uma categoria que não dava pra cravar muito, não. Tava bem disputado aqui. É, Star Wars também é um tipo de filme que costuma... Exato. Costuma dar muito pra filmes, assim, de ficção que tem... O problema foi muito... Foi hoje Star Wars. Acho que o único ali que... Diferente. Era uma vez em Hollywood, era o único que... É, realmente. Que era ok. Essa categoria. Nossa, era uma vez, não levou nada até agora? Levou o que nós gritou até. Exatamente, é, design de produção. Quanto valia? Ganhou agora, não deu até agora? Quanto foi? Valia esse? Cinco, foi, Dom? Esse aqui agora? Pode ver esse Ferrari, sim. Tá. Já. Som valia 5. Então tá bom, mas 5 pontos. Não ganhou agora o outro da mulher? Não, foi design de produção só, né? É, que foi o do... Mensagem de som, olha lá. Aí em 1917. Ganhou o Brad Pitt, pô. E ator. Ah, é o Brad Pitt de ator, verdade. Poxa, aliás, é um filme legal, né? É um filme legal. Eu gosto de filme de ficção científica, assim, de espaço. Eu gostei, achei muito interessante também. Eu acho que não ganha duas vezes. Dois sons, né? Claro, só acho que não ganha. Ah, ganha, viu? Dá pra pode ganhar. Ser, ao menos que você seja um Senhor dos Anéis. Eu acho que vai ser e vai levar 1917. Eu acho que... Ah, eu chutei Ford vs Ferrari agora, cacete. 17 nos dois, mas eu tô achando que... Eu botei Ford vs Ferrari. Eu acho que vai ser 17 mesmo. Ela tinha posto curinho. Esse é o do 17? 17 ganha. São coisas que você... 17 ganha. Merda. São coisas que você não tem visual, né, cara? Mas você... É o sonzinho ali, a batidinha de um copo. Faz toda a diferença. Ah, vai se ferrar, mano! Ele acertou! Você tem as duas, caralho! Melhor mixagem de som 1917. Eu acho que ele tem informações privilegiadas. É. Ele passou a noite vendo YouTube os caras falando do filme? Certeza, é. Longe disso. Você viu que ele teve que ele acertou sem assistir o filme? Como pode, amigo? Como consegue? Como pode? Eu assisti 1917. Você assistiu 1917? Assisti. Ah, tá. Não foi com vocês, mas assisti depois. As únicas críticas. Eu só li crítica de Adoráveis Mulheres, que eu realmente não assisti. E do Johnny, que eu também não assisti. Que vi desses dois. Mas Adoráveis nem chegou aqui, né? Tem um problema muito ruim com o interior de São Paulo. Que não... Chegou na VIP. Chegou aqui na sessão, na sala VIP, mas nos horários complicados. Eu não posso sair. Não dá. Duas da tarde. Estive passando. É, duas da tarde. Não, quatro, teve 9:30 da noite. Aí você pega ainda na VIP que você paga R$30 pra assistir um filme. E o ponto disso, é difícil sair pra ver. Isso quando o filme não chega aqui, tem aqueles horários bizarros, sábado às 11. Tipo, ok, dá pra ver, mas... Primeiro Oscar de 1917, hein? Fica fora de assistir. Primeiro Oscar de 1917. Primeiro Oscar de 1917. Tem coisa ainda, hein? Tem efeitos visuais. Tem muito. Que eu chutei 17, melhor filme. Tem melhor ator ainda, melhor atriz. O coadjuvante foi. Tem fotografia, direção. Agora começa os principais, né? Agora vem os principais. Agora começa. Montagem. Filme estrangeiro. Língua estrangeira. Cabelo, melhor cabelo e maquiagem. Foi quase nada ainda. Olha lá. Melhor trilha sonora original. O Guilherme, meu cunhado, mandou assim: todo bom filme tem uma música marcante. Vê se escolhe direito quando for fazer o seu, hein, Gu? Valeu, Guilherme. Fica a dica. Tenho certeza que eu faço o filme pensando na trilha sonora. É isso aí. Tem que ter o homem da trilha. Aí, ó. A energia caindo aí. Eu vou falar, não vamos desligar, não. Nós vamos me ferrar com ele. Vamos puxar um assunto pra não falar. Puxa o assunto aí, vai. Rapaz, tô nervoso. Alguém quer cerveja? Momento escala, vamos discutir aí, né? Ford vs Ferrari. Ford vs Ferrari. Quem assistiu o filme? Eu assisti o filme. Acabou de ver. A gente assistiu o filme. Eu queria que o Christian Bale tivesse sido indicado pela Bale. Atuação. O Christian Bale. Ele ganhou o Globo de Ouro. Que atuação impressionante. É incrível. Ele faz até o trejeito do cara. Não. Até a boca do cara ele faz. É, aquela foto que aparece no final do filme, aparece a foto dele. É a mesma pessoa, impressionante. Mano, é impressionante. A mesma pessoa. O cara, Christian Bale podia estar no Oscar. Sabe? Mas um dos... Que devia estar aí. O filme não foca muito nas coisas de carro mesmo. Mas o problema é tirar quem daqui pra colocar. Agora eu vejo isso agora. Vai tirar a bandeira? DiCaprio, Adam Driver, Joaquin Phoenix, Joaquin Price. Podia colocar um a mais. O problema é quem. É, tem alguma limitação? Eu não sei porquê. Tem umas categorias aqui que o filme, por exemplo, tem um monte. É, então. Então eu colocaria ele no lugar do Jonathan Price. Eu colocaria ele no lugar de Jonathan Price. É válido. Jonathan Price, o ruim é um. Ele é o Papa, velho. É, eu acho assim, ele é idêntico ao Papa. Mas aí o do Christian Bale que é a mesma coisa também. Mas o resto... O Christian Bale é um não, ditador, é muito bom. E o filme é versátil, muito... né? Ele tá magrão, velho. O cara faz de tudo, ele velho. Fez um filme gordão no começo do ano. Ele tava magrão. E é um baita filme. O jeito que ele anda, o jeito que ele se movimenta, é igual... Ele reproduziu o cara em todas as nuances. Isso é demais. Não, a cena dele com o Matt Damon na grama, brigando, é maravilhosa. Muito bom. Eu não acho que é um filme nível de ganhar melhor filme do Oscar, não. Mas não deixa de ser um aquele filme. É um filme legal, muito legal. Muito tipo, legal. Conta uma história que é super, tipo, assim, pô, que história legal de ver, que história pô, bacana e tal. É um tipo de filme assim que ele é mais pra entreter. Entreter muito, acho que é um puta filme nesse sentido. Exato. Mas não é um filme muito profundo, assim. Ainda que ele não seja curto, ele é longo, né? Sim, é. Tem umas... Não tenho certeza, duas horas, mas acho que ele é bem longo. Acho que é duas horas e pouquinho. Até acho que tem mais de duas horas. Mas eu acho que o que tinha que falar dele é que o Christian Bale podia estar aí. Podia. Podia estar aí. No lugar do Jonathan Price. Christian Bale já ganhou alguma vez? Oi? Ganhou algo, Christian Bale não, né? Vamos ver. Você viu que ele fez magrão, ele não ganhou? Aquele o Operário. Operário. Aquele filme é incrível. Nossa, incrível. Ele magricelo pra caramba. Ele ganhou. Não, ele ganhou. Ele tem o Oscar. Ele tem o Oscar. O adjuvante de Fighter. The Fighter é o... Aquele é o lutador, né? É o boss. É. The Fighter tem tradução? Não lembro se tem tradução. Ah, deve ser. A última luta possível de um homem guerreiro. É. Versão brasileira. Deve ser algo assim. Tem sempre um sobrenome. É. The Fighter, o lutador. O lutador. Não sei pra que tem essas coisas. Aqui é, outro. É com o Mark Wahlberg. Pra você ter uma ideia, pra ele ganhar um Oscar com o Mark Wahlberg. O melhor ator. Você tem melhor, ator. Melhor ator. Melhor ator, pra mim, é Joaquim Fênix. Pra mim é Joaquim Fênix. Porque, pra mim, o filme do Coringa, ele fez o filme ser tão... Ele trouxe o peso do Coringa. Ele entregou muito, ele entrou muito no personagem. A atuação corporal dele, velho. Antônio Bandeiras, Dor e Glória. Eu vou dar uma de Glória Pires e falar. Não sei opinar. Não posso opinar. Não sei. Não vi o Dor e Glória com Antônio Bandeiras. Gosto do Antônio Bandeiras, mas não vi o filme. Leonardo DiCaprio era uma vez em Hollywood. Acho muito foda. Acho muito bom, não daria. Não é o melhor dele. Não é. Eu acho que o... Escondido. Como chama o que a gente falou agora? O Joaquin Phoenix. Não, o Christian Bale. O Christian Bale. O Lobo de Wall Street. O Lobo de Wall Street, ele tá incrivelmente melhor. É demais. Incrivelmente melhor. Esse aqui foi um ok. Adam Drive, merece muito. Pra mim ele é a segunda opção. Ele pra mim é a segunda opção, a história de casamento. Adam Driver deitou nesse filme. Caramba, que cenas. Você viu a cena final? A cena final pra mim ela é linda. Que eles estão todos coloridos e ele de fantasma atrás de todos. Deitou. Que cena é aquela? Que coisa mais linda. E aí o teatro dele em Nova York, como que chama? The Ghost alguma coisa. Cara, é o fantasma também. A cena é muito bizarro. Assim, uma cena que me marcou nesse filme foi quando eles já estavam tipo, brigados, um com raiva do outro. E a Scarlett oferece pra cortar o cabelo dele mesmo brigada. E ela. A cena da porta, do portão, assim, fechando o portão. Nossa. Ô louco! Que é aquilo? Pra mim, o Adam, nossa senhora. Ele só não veio porque tem o Joaquin Phoenix. Porque tem o Joaquin Phoenix. Eu tô nessa também. A tristeza deles, mas ele começou agora no cinema também. Mas você viu que esse legal? Cara aí vai longe. Não, vai ano longe, passado longe, ele fez longe. O. Como que era da Compostura lá? Infiltrados na Clã. É, baita filme. Um filme maravilhoso. Exatamente. Mas você viu que o Joaquin Phoenix falou, não sei qual premiação que foi, acho que foi no SAG Awards, sei lá, que ele falou, que ele tava lá, ele falou, eu recebi o prêmio aqui de melhor ator, mas ele apontou pro pro Adam Driver e falou, era pra você estar aqui no meu lugar. Ah, e merecia. Mano, e vai fazer um segundo Coringa ganhando o Oscar, velho. E o Jonathan Pryce, pra mim, é porque é muito Papa. É, sim. E ele é um baita ator. Ele é idêntico ao Papa, ele, um baita ele ator. Ele casou no papel, né? O que vai vir agora? Olha, o pai do Adolfo. Sim. Essa aí passou o L'Oréal Paris Preto 3 hoje, velho. Mas tá bem preto, cara. Cacete. Entrou uma pilha de galo. Que isso, velho? O dele também. Ah, bicho amarelo, é o Ronnie Lang. Ficou puta de mulher. Ou não foi ainda? Já foi. Ganhou o American Factory. É. Qual foi a última premiação? A magia, então, efeitos visuais. Mixagem de som. Você postou hoje? Já. Fotografia? Fotografia ou efeitos visuais? Eu acho que vai vir os dois de uma vez. Fotografia e efeitos visuais. Pra mim é... Então, melhor de fotografia, o meu é farol. A cena deles bêbados, correndo, a cena final é uma poesia. É uma poesia. E é o que você falou. Preto e branco, os filmes conseguem passar um negócio em preto e branco. Eles conseguem. É, acho que isso. 1917. Esse cara é fudido. 17? 17. Ah! Ah, começou os bagulho técnico, né? É. Então esse, é isso aí. Falaram que esse é Melhor fotografia 1917. Falaram que é um dos melhores do mundo, atualmente, em questão de fotografia, essas coisas. É um dos caras mais. É uma identificação do cara, velho. É um dos caras mais top que tem. 1917 acabou de ganhar a melhor fotografia, gente. Apostou aí, ó. O Ziraldo ganhou. É, o Ziraldo. É o Jorge Jesus. É o É o Ziraldo com o nariz do Jorge Jesus. Então, ah, agora o 17 começou a desbancar. Agora já desistiu de ganhar o balão. Mais. Já não ganhou o balão mais, hein? Ah, agora eu também errei, mano. Mas eu já tô devendo. Acho que eu errei. Bem, nessa parte eu tô aquele que todo mundo acertou junto. É, então. Acho que eu sei. É o Brad Pitt. É. Quanto o adjuvante. O figurino foi quem mesmo? Adorava as mulheres, né? Ou não? Olha, eu acertei. Qual foi o figurino, né? Foi o Jojo Rabbit. Não, foi Adorava as mulheres. Adorava as mulheres, né? Aí, eu acertei também o do. O do Era uma vez em Hollywood lá. O chute, design de produção. Acertei o Hard Love, o chute do curta minimado, o único curta que eu assisti. Um pontinho. O que foi mixagem de som mesmo? Eu tô perdido. Mixagem foi 1917. 1917. Ah, então isso aí. Minha edição foi Ford. Minha edição não. Edição foi edição, né? Foi Ford versus Ferrari. Mixagem acho que foi. Aí, você viu Laura Dar também. Dar, Dar. Todo mundo acertou. E todo mundo acertou. Ah, mas tava em quinta ser usado, né? Fazer o quê? Agora deve ser feito visual, né? Ah, bem provável. Aí eu vou de Vingadores. Vingadores. Efeitos visuais pra mim, ah, eu chutei errado, mas eu acho que vai. Agora eu chutei. Sei quem lá. Ganhou? 17. Ganhou o anterior, eu chutei 17 agora. Não, eles são. É montagem, sabe? Montagem. Edição de filme é montagem. Montagem eu fui de irlandês. Montagem eu fui de parasita. Eu tô irlandês. Eu fui de parasita. Montagem irlandês. Eu fui de parasita. Se acertar, você pode sair, viu? É, exatamente. Sai porque tá ficando sem graça. Ah, é o meu chute, parasita. Caramba. Eu tô indo pelo coração, porque eu acho que não ganha. O ar tão bonito é brincadeira, velho. É. Eu tô indo pelo... Parece que é onde o pessoal mais investe, né? Essa história, sim. Né? Não, ele já tava com 70 milhões, não gosta da coisa assim. Ô, louco. A primeira renda da terra se usava, logo eu assim. É. Melhor montagem. Eu tô de irlandês. Eu tô indo pelo puro coração, né? Olha, Ford vs Ferrari. Parasita é maravilhoso. As cenas da corrida do Ford vs Ferrari. É verdade. Porque, cara, as cenas da corrida são incríveis, cara. Eu acho que imagina o cara conseguir. Captou 12 imagens ele montar aquilo. Eu acho que Jojo vem forte, velho. Tudo perfeito, você não vê um deslize na montagem. Eu acho que Jojo vem forte aí. Vamos ver, hein? Pode ser Jojo. Tô aqui? Ford vs Ferrari, ó! Caraca! A hora que pegou a corrida ali, eu falei. diverso é a área, melhor montagem. Nossa, o irlandês não vai levar nada. Não, eu acho que isso aí é Netflix. Ah, foi embaixo da Netflix, cara. Tenho certeza. Vai levar os caras que vai votar já vai com o pé atrás pra. É. Nossa, Ford vs Ferrari é o único que eu não esperava desse. É o único. É o único que eu não realmente esperava. Tipo, eu não botei fé nenhuma em Ford vs Ferrari pra nada. Eu só botei fé no som e alguma coisa. Eu só botei fé do som, mas... É por causa das corridas, velho. Ford vs Ferrari realmente não esperava. Na hora que apareceu o cenário da corrida, eu falei, ixi... É, mas você pensou bem, porque... Meu, é muito rápido. Você tem que ser muito bom na montagem pra fazer as coisas darem porque certo. Porque você tem que fazer o carro... correndo uma velocidade e dá a sensação de que o cara de Gino tá na mesma velocidade do carro. E tipo, os caras são muito rápidos, eles estão a 200 km, 250 km por hora. Ah, tá dando vídeo. E eu não vi o making of do Ford vs Ferrari, mas será que eles estavam dirigindo a essa velocidade mesmo? Provavelmente não, também não. Será que é um chroma key? Será que é um bagulho assim? Não sei. É, então, eu também não vi. Não acompanhei o making of. É. Eu nem imaginava que o Ford vs Ferrari ia estar assim com... Caraca! Eu vou atrás e ver isso aí, porque realmente... Tem que ver de novo, cenas são... Se é chroma key... É porque eu fiquei prestando atenção no filme se era chroma key do carro, cara, não parece. É. Então parece que é só uma... Parece que a sensação que dá é que é uma união de efeito prático e visual. Efeito prático e visual. Então eles dão a sensação de que o cara tá dirigindo muito rápido e depois na corrida os cortes, eu acho que dão a... E aí faz sentido a montagem. Exato. Que é o corte é preciso pra dar essa sensação. Mas no cinema daqui, assim, você podia meter Semana do Oscar, vai tudo se passar, tudo se revencer. Até parece, mano. Mas não vai ninguém assistir, esse é o problema. É verdade. Esse é o problema. Os caras não lucram. A Salacute até faria isso. Os caras não lucram. Aí Salacute, patrocina nós. Aí, eu amo vocês. Vai ter a sessão com conversa lá do Amigo. É. Eu quero ver essa vida invisível, porque pra ser indicado pelo Brasil... Ah, mano, eu já cansei desse jogo. Acho que a gente podia fazer só pelo prazer. Isso é uma prova de química, não erra tudo. Ô, louco, vou voltando. Nossa, pra escola. Essa da Ford, tô realmente surpreso. Você tem na frente aqui do papel, você pode melhorar. Duas surpresas, Ford vs Rádio Montagem. Continue e o Parasita no roteiro original. Você pode estudar mais. Essa fica no coração também, igual na montagem, fica no coração. Nossa, mas eu fiquei feliz com o Parasita, eu perdi com gosto esse. Eu tô curioso com esse cabelo e maquiagem, velho. A trilha sonora, pra mim, ela define o filme. Tem uma série na Netflix que chama Como Nós Fizemos. Não, filmes que marcaram época. É, em inglês é Como Nós Fizemos. E aí eles falam disso, então um dos filmes que eles mostram os bastidores é Esqueceram de Mim. Eles gravaram o filme inteiro, tinha um filme na mão, falou assim, agora precisa das músicas. O cara fez as músicas, nada, e aí quando o diretor falou assim, chama tal pessoa que era o famosaço lá, o cara veio, fez a música, o filme virou, nasceu o filme. Não, porque a vida música, é o filme, né? O filme deu vida. Sim, a música. Com a música. Não, porque é tudo, por tudo. Isso que eu acho que o Curitiba vai levar. John Williams. Citando de novo aquela cena do banheiro. É impressionante. E tanto que eles estavam na série assim, chama o John Williams. Eles, cara, ele é o maior. É o maior. O John Williams é de arrepiar. Você acha que ele vai aceitar? Aí mandaram o roteiro pra ele e falou assim, gostei. Ele aceitou. Os caras surtaram. John Williams vai fazer nossa trilha sonora. Eles surtaram. Cara, é incrível. O filme de baixíssimo orçamento. Exato. Esqueceram de Mim. Exato. E o filme que tava... É um filme com uma criança que tava começando. Exatamente. Não tem tudo isso. Mas é isso, a trilha sonora correndo o filme. Acho que o Coringa realmente... Porque você imagina, citando de novo aquela cena do banheiro. Imagina aquela Como cena... Como que é a música? Como é o som? Bom, bom, bom. Aí começa. Bom, bom. Então imagina... Eu fiquei tenso aqui. Então imagina... Não, com você cantando, né? Imagina essa música... Uma, sei lá, uma outra trilha, sabe? Tipo, eu acho que encaixou perfeito nessa, dele dançando. Macarena na mesma cena. Sabe, ele tá se libertando, assim, ele tá se transformando. Eu acho que a preferida do filme é essa. Então, é a trilha pensada pro filme. Exato. Pensada pra cena, pensada pro sentimento que a cena traz. Eu acho maravilhosa. História de um casamento, sinceramente, eu não lembro da trilha. Eu também não. Não lembro. E aí, volta, marcou? Não sei, não lembro. Star Wars tá aí por causa do John Williams. Mas na verdade eu acho que a trilha do Star Wars não tá sendo feita por ele, tá sendo feita por outro. Eu não sei se. Ah não, acho que o John Williams tá fazendo esse. O que ele não fez foi Rogue One, desculpa. que um cara pegou. Mas aí acho que ele foi o Star Wars de John Williams. Mas o Star Wars é John Williams. Mas é, não marcou, eles estão tentando resgatar o. A melodia original com alguma adaptaçãozinha pra agora. Em 1917. Não lembro também. Também não lembro. Não é uma coisa assim. Não lembro da trilha. Que, pra mim, o único da que música. Marca, pra mim, o único que marca aqui é a Coringa, que realmente é aquele som pesado, forte, sofrido. É o único que me marcou também, é o único Coringa. Que realmente marca. E a mulher, se ganhar, ela fez sozinha aqui. Foi sozinha. É, e tem muito isso. Pode ser a primeira a ganhar. Aqui no Globo de Ouro já ganhou, ela já foi a primeira essa música a ganhar. Por trilha sonora, a primeira mulher a ganhar por trilha sonora. É. Mais uma vez. Oi? Primeira mulher a ganhar? Eu acho que foi. Não, a primeira mulher. Que fez sozinha. Minha mulher fez sozinha? É. Nossa, que tomara que ganhe então. Eu achava que era a primeira agora mulher. Agora efeitos ganhado. Visuais. Eu acho que vai ganhar Star Wars. Acho que Star Wars Master. Ah, eu chutei 17, vou errar feio. Intervalinho, puxar mais um aqui? Em qual que você chutou 17? E melhor efeitos visuais, que é o próximo prêmio. Se bem que ninguém fala em Rei Leão, né? Não tá. Tá, assim, tá sim, efeitos visuais tá Rei Leão. Rei Leão é todo um grande efeito visual. Rei Leão tem nada a ver. Exato. Isso é bizarro. Então, exatamente. Pode questionar se o filme é bom ou não é, mas que o filme é. A gente não tá questionando o melhor filme, tá questionando o efeito visual. Então, o que estavam falando é que pode ser que o Rei Leão ganhe por ser uma evolução na agora. É uma evolução. Agora, uma questão que eu coloco aqui. Melhores efeitos visuais. O fato dele ser todo em computação gráfica não é meio que roubado essa categoria? Porque ele não poderia estar em. Porque ele não é de verdade, ele é todo efeito. Ele é uma animação. Ele é uma animação, tecnicamente ele é uma animação. É que tá um fato curioso isso aí. Eu acho bizarro que Cats não ter entrado. Aquele televisão ficou tão lindo. Ele podia. Mano. Com Vicente. Esse é aquele filme que Hollywood quer esquecer. Mano, bizarro do Cats é que os caras lançaram no cinema a versão não finalizada. Velho. Eu acho que depois vão descobrir que o filme era terror. Né? É, não, só pode. Eu acho que vão falar, ninguém entendeu a intenção do filme. O filme não era. Não, mas eu pergunto assim, os caras eles estudam, faz o telefone, beleza, vamos gravar, tá da hora. Vamos pôr no papo, vamos começar a gravação do filme, mas tá da hora. Aí faz isso. Eu não sei. Eu acho que eles devem ter um quesito. O máximo que a gente quer ganhar é o mínimo. A gente vai bater o mínimo se a gente postar essa merda que a gente fez? Vai, então posta. Aposta. Então faz um marketing bom, fala que tá legal e manda. Eu acho que o melhor que eles poderiam fazer não ia chegar ao ponto do que talvez o bizarro chegou. Tipo, o fato das pessoas acharem estranho levou mais elas do que se eles conseguissem o melhor que eles poderiam fazer. O melhor que eles poderiam fazer ia ser mais ou menos. Agora, o fato do filme ser esquisito talvez tenha levado mais gente, talvez. Mas pra mim, curiosidade ver se é ruim mesmo. Porque, cara, mas como é que aquilo passa? Mas é eu acho que eles fizeram esse filme com a intenção de chegar no Oscar. Não sei. Eu acho que eles fizeram com essa intenção. Eu acho que dó, porque em algum momento deu errado, alguma coisa. Não, alguém chegar e falar aquilo, olhar aquele filme. O cara que recebe o material pra fazer edição, o cara do VFX. Não tá legal, vamos. Eles sabem que aquilo não tá legal. Não, eles sabem que aquilo tá estranho. Porque assim, ganhou bem, ganhou bem. Porque o pessoal que tá trabalhando. É só gente grande ali, entendeu? É só uma história importante. Sabe, é da Broadway, fez, né? É uma história pesquisar o estúdio que fez a produção gráfica. Exatamente por isso que eu tava falando, porque eu acho que eles realmente fizeram fazer isso pra entrar no Oscar, porque o elenco só tem nome fora. É de uma peça. Foi uma peça importante. Foram escolhas erradas durante a produção. E fizeram ainda uma. Eu particularmente fico feliz. Como produtor, fico feliz. Porque eu olho pra aquilo e falo assim. Caralho, tem gente que fez muita cagada nessa vida, tô bem. É cara, isso, tá Velocipastor, Uber, que são filmes ridículos. Aí eu tava vendo um vídeo, o cara... Sharknado. Sharknado é foda. Tem quantos? 8 Sharknado? 9? Os caras vão fazer, vambora. Sharknado é maravilhoso. Vambora. Não, Uber, você viu? Bom, velho. Uber, nunca vi. Que é um pneu assassino que se apaixona por uma mulher. Achei que era é bizarro, é um pneu assassino. E o Velocipasta. Achei que era aplicativo. Esse também nunca vi. O Velocipasta é o pior. Esse eu não vi o filme. Não, tem um padre gigante, velho. Um padre que ele perde a fé, e aí ele vai pro interior da Austrália, e aí ele tem o poder de virar um dinossauro. E aí ele vira dinossauro, cara, é um bagulho muito louco. Não, mas você pensa, você, vamos supor. Você assiste os trailers? É produção, você vê o dinheiro gasto nas coisas. Então, é esse o negócio que me pega. Vamos, a gente tá aqui, a gente quer fazer um filme. A gente senta na mesa, vamos lá, qual vai ser a ideia principal? Ah, vamos fazer um pneu. Como é? É, eu acho. Pneu assassino. Eu acho que o pessoal se apaixona por uma mina. Tá se esforçando muito fortemente em criar um mercado novo. Olha aí, ó. Porque, por exemplo. Olha lá os cat, foi só falar dos cat. Foi só falar. Caraca, velho. Caralho, acabaram de pôr. Olha aí. Não, impressionante. Tão ouvindo, não. Tão ouvindo a live. Mas é pra. Tem gente assistindo, isso que importa. Não é? Isso é pra. E sabe qual é o pior? Esqueceram de Mim é um filme de baixíssima produção. Gastou 14 milhões. Baixíssima produção, 14 milhões. É pouco. Eu tô calculando pra fazer um filme pro fim do ano com 10 mil reais. Não. É o meu cálculo. Se eu tiver 10 mil, eu tô muito feliz. Imagina, pra construir pegar um filme. O Coringa teve 50 milhões no filme. É. Fez 1 milhão. Nossa. O que tá vindo agora, né, que o... Como chama? Que é o maior bilheteria do mundo. Faustão. Que perdeu agora pro time. O Avatar. Vai vir um novo Avatar, o 2. Vai bater Vingadores. Ele tá com 1 bilhão, 2 bilhões. Nossa, de orçamento. Eu acho que olha aí, visuais, hein. Eu acho Vingadores, mas eu acho que Star Wars é... Nerdiano é Vingadores. Eu acho que eu votei em Vingadores. Mas esse mas olha, problema olha, Star... a diferença. É. O problema olha, do Star Wars é o Star Wars aí. É que o Star Wars ele consegue ser de certa forma realista, digamos assim, em termos de efeitos de produção de materiais, as naves. Essa cena do D7 é maravilhosa. É, cara, essa cena é linda, é uma das. Só que eu acho que eu chutei errado, porque é uma cena. Esse filme. É, não é? Não. Ah, eu errei, né? Esse bruto. Estaram o Vingadores a ganhar. Eu acho que não deixa ali. Nossa. Eu fui de Vingadores. Qual a partida da Vingadores? Que isso? Ah, gente, até isso é assim, cara. Nossa, o Cats é o pior tudo em tudo que sabe, você consegue ser o pior. Acertei! Essa eu não esperava. Essa eu também não, eu chutei isso. Essa foi um tiro na minha orelha. Essa realmente. Olha o Rod estourando ali. Nossa, essa... Finalmente caraca, acertei véio. Uma, mano. Essa realmente. Melhor efeito visual 1917. Você deu o tiro certo, hein? Merda, Vingadores não ganhou. Eu realmente não esperava. E eu chutei exatamente na ausência de efeito visual. Ainda mandou, eu acho que não vai ser uma cena só. É. Nem eu acreditei em mim mesmo agora. Eu tô 2 horas olhando aqui, tava impressionante. Na... Eu acho que tem muita gente incomodada com isso. O cara tá pensando, falando, meu Deus, o cara que fez os Vingadores, né, tá pensando, cara, 700 pessoas pra fazer a cena. O cara não tá nem aí, o cara tá na casa dele ali, assistindo no celular. Nem foi convidado pra participar. Ele tá editando ele o filme. Ele é o sétimo editor. Ele tá nos créditos do filme. Ele tá ali editando, ele falou, que filha de uma, eu fiquei, minha fez vida, uma cena. Essa desgraça, entendeu? Realmente. Porra, cara. Eu tô feliz assim porque eu chutei errado e acertei, porque meu chute de verdadeiro devia ser Vingadores. Porra, cara. Ou irlandês, né? Irlandês, mano. Bizarro. Eu acho um pouco de forçação de barra, achei. Foi forçação de barra, gente. Essa é a maior forçação até agora, assim. Porque vou deixar uma maior surpresa, roteiro pra Parasita. Ah, e maior forçação de barra, isso aí já nota aí que vai ser pro veredito, hein? É, o veredito ótimo. Cara, essa live tá muito boa. Mano, tem que ver, eu vou gravar seu celular cair duas vezes ali. Essa live deve estar muito boa. O Josh Brolin falando assim, porra, fiquei usando pontinho pra quê? Não é, e no irlandês o mais bizarro é que eles não usaram pontinho. Não usaram. Imagina, a marcação então, tava na roupa. Imagina então o cara do Rei Leão, que vai de início ao fim. Não é, não, cada pelo do animal ele fez. Rei Leão. Não, mas viu na Comic Con eles fazendo o filme? É, eles fizeram cada pelo, cada músculo. Eles tinham que simular, não, para bicho, para. Desculpa aí, mas isso aí é... Mano, a é vergonha. A Cristina do... Grey's Anatomy. Ela tá fazendo uma série agora. Ah, é? Ela chegou a ganhar, ela ganhou o Emmy. Boa pergunta. Gente, eu sou apaixonado por ela. Mas eu assisti um episódio de Grey's Anatomy. Nossa, só apaixonado por Grey's Anatomy. Nossa, a primeira temporada. Eu não parei assisti. Em alguma décima alguma coisa da temporada, que eu não sei o que é. Nunca assisti. E agora? Melhor maquiagem! Agora é bonito, pra mim é um escândalo, é isso daí. Pra mim é o Coringão. Eu tô chutando o escândalo por causa do Igor, não porque eu acho isso. Porque o Igor tá acertando tudo. É, eu acho que tá malévola. Eu tava em malévola também, mas... Não, vou pra escândalo, porque realmente, quando eu fui pesquisar, as pessoas verdadeiras então, eu é idênticas. Isso. É idêntico, é idêntico. Ah, eu vou de malévola, desculpa. Não, já pensou ganhar, não, ganhar o 17 não. Ah, ganhar o 17 não dá. Não tem nem, não, aí não. Mas assim, o cara ficou branco, velho. É, nossa, muito rápido. Não, é. Caralho, então, como ele ficou tão branco tão rápido? Bumshoe, escândalo! Boa! Olha, o cara é idêntico ao real. Escândalo é perfeito. Olha ela. É idêntico ao real. A Nicole Kidman nem parece a Nicole Kidman. É idêntico ao real. Ela parece mais a mulher que ela mesma. É simplesmente idêntico ao real. Nossa, mais um ponto. Glória a Deus. Finalmente eu tô recuperando melhor. Como é que chama? Melhor. Cabelo e maquiagem. Ah, ganhou não, né? Que tá com coelho, né? Não, tem as atrizes, né? Tem as atrizes, mas não ganha. Ah, não ganha. Na verdade, eu tô postando na Charlize Theron. Cabelo, maquiagem. É o coreano, nem cara de maquiador. Nossa, eu tô até vendo a hora que o Joaquim vem subir pra falar o discurso dele, vai longe, hein? Ele vai subir e vai baixar. Olha, é, ele começa a fazer aqui, ó. É. Ele começa a baixar. Não é? Não, ele acha que ele virou Coringa, velho. É, Coringa. Ele começa desde 1915, né? Porque quando falar, começou a guerra, falar, a Primeira não, Guerra não. Mundial, o veganismo já existia naquela época. Murray. E aí, ele sempre Murray. Cara perturbado. É de família, né? Irmão dele também. Irmão dele também, cara perturbado. Quando tanto que. Ah, essa marca. Perturbados de verdade. É, a família. O irmão dele era uma. Mano, eu tô impressionado com esse pau. Que bagulho bonito. Lindo, né? Nossa senhora. É bonito mesmo. Parece que eles têm muito dinheiro pra fazer isso. Olha essa Margot Robbie. Ah, vai se ferrar. Precisa ser linda assim. Mas você viu que a vida, eu tava vendo na internet, a Asa de Rapina, a bilheteria dos Estados Unidos tá muito fraca com a Asa de Rapina. Mas tá porque a gente pegou um preconceito danado, né? Não, mas Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida. É. Mano, tem que comparar, mas o filme é total Esquadrão Suicida. É o mesmo tom. É o mesmo. Só é melhor. Mas só é, você tá com preconceito. Depois do Esquadrão Suicida, Deus amado. Manchou, né? Manchou. De certa forma, manchou. Porque eles criaram uma expectativa de... Eles começaram, o primeiro trailer lançado era com a música do... Não, do um dos melhores trailers. Bohemian Rhapsody. Aquele trailer. Não, isso é uma das justificativas que eu falei. Por que o Bohemian foi tão bom? Qualquer coisa que você coloca o Queen vai ficar bom, velho. O trailer do Esquadrão Suicida ficou a melhor coisa mais da hora, velho. Mas o trailer era bom, todos os trailers eram bons. Não. E aí chegou o filme... Não tinha nada que tinha no trailer. Inclusive o trailer tinha mais que o filme. Sim. Tinha coisa do trailer que não tava no filme. A sensação de que é uma versão reduzida do filme. É. Do trailer, entendeu? É. O trailer expandia tudo. É, eu acho que ficou eles concentrado. Eu devia ter sido medo. Só o trailer. Caramba, cara. Eu acho que foi cagaço. Eles tiveram medo, faltou coragem de colocar o que tinha no trailer. E aí vem pra melhor montagem. Se o cara que montou errou, ou foi uma coisa que o Jared Leto ficou putíssimo, ele falou que ele gravou horas. É, exato. E botaram 2 minutos dele ridículo. Que tinha uma cena dela dando tapa na cara da Arlequina, não tinha um bagulho assim? Que até saiu os vídeos. Os caras tirou por causa e falou que podia ser abuso. Ah, mas aí que é o negócio. O cara é o Coringa, pô. Nem colocou ele com a picareta matando os bagulhos. Nesse filme ele deu um tiro na cara do mano. Tipo, caralho, é o Coringa. Ou você vai ou sei lá. Você afunda na merda, não afunda. Exato, tem esse negócio. É, não, a Warner não, eles foram no conservador, são cagão. É, foram cagão. Exato. É, fizeram a Liga da Justiça também. Foi, exatamente, Marta. Não, é. Foi a pior resolução da história do negócio. Eu acho um bom filme. Não, eu gosto de Batman. Eu acho lindo. Eu acho o Marta ruim. O Marta é ruim. O Marta é ruim. A resolução foi ridícula. Esse é um dos momentos as que eu luta, do filme. As lutas são incríveis. A luta dos dois. Ô, louco. Não, Batman é super bom. Eu achei que Star Wars 9 teve um momento Marta. É. Na hora que ela mata ele. Na hora que ele mata ela e volta atrás. Ah, é. Ela regravou do filme ali. É. Não, pra mim, o Star Wars... Morreu quando o Kylo era aquele menino mimado que não tinha poder nenhum. Mas ele tinha um poder exato, não tinha controle sobre o próprio mimo dele. Esses dias eu tava pensando, o Han Solo, a Leia e o Luke deram a vida pra trazer o Kylo Ren pro lado da força. Os dois morreram tentando trazer ele pro jogo. Mas eu não gostei. Eu acho que a partir do momento que o Kylo Ren matou o Han Solo, pra mim era aquele momento que ele falou, ele não vai, assim, não existe redenção. Não tem pra redenção, pra mim era isso. Não tem redenção, acabou. Não, ali eu gostei, eu falei, finalmente. Exato, o filme 8 inteiro ele falou, não vou pra lá, visão. Você vai vir pra cá, eu não vou pra eles, vai vir pra cá. Aí, não, antes de lançar, eu não fui assistir com eles, mas... É que a Disney comprou, não pode ser ruim a Disney. Tem que ser mentira, no 8, só faltou alguém entrando no musical. Mas a Disney fez Rogue One, velho. Não, mas antes de lançar o filme, eu falei pra eles dois que eu não fui com eles no cinema. Eu só quero que o Kylo Ren não vá pro lado da Força. Ah, cara, sério. Quando eu vi... E o final que ela manda o Rey Skywalker? Não precisa daquilo. Eu acho que o Kylo Ren um vilão da hora. Ele dá um vilão da hora. Eu acho que ele como vilão. No final devia ser os dois tretando e ele matando ele, velho. Exato. Sabe o que ela fez. É o final, acabou tudo, é isso. Eu sou seu irmão. Ah, tá. Me deixa no ar. Não precisava ter o Palpatine no filme, velho. Não, Palpatine não precisava. Entendi, não tinha nem porquê dele no filme. Não tem, tipo, caralho, sabe? No final, nem mostraram o sabre dela inteiro pra nós ver. Cara, sério. Pra mim, nossa, juro. O filme só não é tão ruim porque tem os fanservice, velho. Exato. Uhum. Eu tava vendo que eu nem percebi. Não tem como você não se emocionar com os bagulhos. Que o Kylo Ren faz um assim com o Ogre, mesmo o Han Solo, que antigamente faz assim também com o Ogre. Mano, não tem como você não se emocionar com o negócio. É, então. A sorte do Adam. É que Star Wars é famosíssimo. Exato. Porque ele tinha a chance de cair no mesmo merda do Robert Pattinson. Sim. E ser escrachado como um cara merda. Um baita ator. Um baita ator escrachado como merda por causa de um filme que não. Que ele pegou um papel ruim. É, o Robert Pattinson fez a carreira dele assim, ele foi esperto. Ele fez o. Fez muito dinheiro com o Ele fez muito dinheiro com o Crepúsculo, ele falou, foda-se, agora eu vou fazer o que eu quiser. Tanto que ele depois ele deu uma sumida e começou a fazer só uns filmes muito independentes, ganhando muito pouco. Agora aqui, fotografia já foi. Só que mais ou menos, né? Quando ele foi entrevistado já sobre Batman, e perguntaram como foi a expectativa, ele falou assim, pelo menos dessa vez eu não fui ameaçado de morte. Cara, imagina que bizarro, o cara não conseguir ter uma paz de fazer um filme, sim, por causa de Crepúsculo, e ele ameaçar vai, de morte. E ele vai dar um puta Batman. Ele é muito bom. Ele vai dar um puta Batman. Ele é eu muito bom. Por ator. Ele e pelo Matt Reeves, velho. Com o Matt Reeves é maravilhoso, velho. Uhum. Ele achava que ia ser um Harry Potter. Sou Harry Potter. Ele fica ali no meio do... É. Não tem essa visão ruim. Ninguém tem ódio do Harry Potter. É, criança. Então, ele fez mas é que Crepúsculo é... Agora o Crepúsculo é muito ruim. E acabou com toda a magia do vampiro. Não é. Destruiu tudo que Brainstorm criou, cara. Destruiu. O Crepúsculo destruiu. Mas uma série da hora de... O vampiro já foi interpretado de várias formas diferentes. Inclusive, ele fez o Brad Pitt lá. A beleza de Brainstorm é isso. Ele não fechou o vampiro. Exato. Ele deixou extremamente aberto e é interpretável. É, cara. Todo mundo faz vampiro. Mas uma série da hora de vampiro, Drácula, é da Netflix. Ah, será que você viu? Tá incrível aquilo. Muito da hora. Olha lá, olha lá, olha lá. Que é esse? É o filme estrangeiro, o né? Melhor filme estrangeiro. Ah, o que será, né? Isso aí tá mais fácil que andar pra frente. Que será? É, vamos lá, Rodeland. Olha o cara não andando mais pra frente. Mais fácil andar pra frente, o cara travou, velho. Já pensou não é parasita? Tipo, imagina. Caralho. Aí eu vou embora. Já pensou? Eu vou embora. Olha esse filme, eu tenho vontade assim de novo já. Vamos lá, Parasita. Melhor filme estrangeiro, Parasita. Ah, Parasita, lógico. O que é essa mulher maravilhosa? É a Penélope Cruz? Não é. Eu acho que essa aí é... Não era que tava cantando a música do... Frozen. Que a mulher que tava cantando a coisa do Frozen... Era óbvio. Ela é atriz, ela fez Jorge Goodes. Caramba, tudo é mesmo. Ninguém conhece? Não, ninguém olha. Não, acho que ela não. Quem tá falando agora? Eu perguntei se você curtiu a série Drácula. Então, a série Drácula é incrível, linda. Muito hora, achei muito foda. E é legal porque é adaptável. E ela é meio gore, ela não é tipo extremamente pesada. Meio Tarantina, cheio de sangue. Exato. Tudo que é lado, então, grotesca. Eu não achei ela tipo extremamente pesada, mas ela é... Quando dá ela, seu medinho. Dá quando, seu... quando ela quer ser pesada, ela consegue. É. Mas na maioria ela não é pesada, ela é de boa. E a apresentação de Van Helsing, quando surge, fala: mano, Van Helsing, que lindo! Eu achei muito foda essa série. Você viu aquele outdoor do Drácula? É lindo. Só aparece gigante. E uma quebra temporal na série, sabe? Os caras exploraram tudo na série. Achei muito tudo. Foda. Eu amei. Quando eu comecei a assistir, eu não esperava nada. Mas depois eu comecei a assistir, eu falei: caralho, da hora. Sabe uma que tem eu amo? Tem quantos episódios, não tem? Tem 3 episódios, 1 hora e meia cada um. É, bem de boa. Uma série que eu amo, que pra mim é das minhas favoritas, é Penny Dreadful. Essa eu nunca assisti. Ela pega todos os contos e horrores da Inglaterra antiga e junta num contexto só. Tem então Netflix, tá isso? É. Não, no Netflix acho que não. Então tá o Drácula, Van Helsing, Jack Estripador, Lobisomem, todos no mesmo contexto. E cada temporada, são quatro temporadas, cada temporada é um coisa. Então a primeira temporada é sobre demônios, a segunda bruxas, a terceira é vampiro e a quarta eu não lembro qual que era. Mas é cada um. E o diretor falou, eu tenho história pra quatro temporadas. Ele falou, eu tenho história pra quatro temporadas e eu não vou fazer mais que isso. Compraram pra mais e ele falou, não vou. Eu tenho quatro, eu vou fazer quatro. E ele fez as quatro. Isso é legal, isso é legal. Quando os caras porque terminam... se eu fizer mais, era comercial. Eu não quero comercial, eu quero contar minha história e ponto. Foi por isso, por isso que esse coreano ele vendeu pra HBO o Parasita. Eles vão fazer a série do filme. Ah, é a série? Ele falou que ele vendeu porque ele gostou de Chernobyl. Ele vai fazer uma minissérie. Nossa. No mesmo universo do filme. Imagina. Vai sair. Ele falou que ele vendeu pra HBO. Imagina se ganha de melhor filme. Ah, não. Aí vai ganhar. Eu acho que não ganha mais. Olha o Elton. Elton. Olha o Elton. É o Elton, né? Ele lá, que homem. Que filme que ele aparece, que ele é muito bom? Kingsman. Nossa. Ai, meu Deus. Esse filme é incrível. Kingsman é parecido com o Esquadrão 6. Não vou te agregar muita coisa na vida. Anjos da Lei, puta né? Puta filme gostoso de assistir. Nossa. O Elton é muito bom, velho. Olha lá, o terno do Coringa ele tá usando. Vai lá, puxa uma... É, faz sentido o Tyrone de todo lugar, fiquei pensando não tá aí, porque a música é dele, né? Não tem nada a ver com ele. Já não tá mais concorrendo, né? Mixagem de som já foi, né? Mixagem de som foi, falamos abundantemente disso. Sim. Atriz coadjuvante. Atriz coadjuvante. Foi. Já foi. Com a hora dele ganhou. Mas é aquela que não falou, né? Não tem isso. Muito falar. Efeitos visuais subiu no 2017, né? É, foi. Fico meio atrasado aqui. Figurino já foi? Já foi? Ganhou. Figurino foi. Adoráveis Mulheres. Adoráveis Mulheres. Incrível. Acho que. Fala sobre o irlandês. O irlandês, esse é um tema interessante. Esse é um tema aqui, hein? Nossa, esse aqui vai tão longe quanto o do. A gente tem 3 horas e meia pra falar? Vocês acham que ele tá sendo boicotado por ser a Netflix? Com certeza. Total. 100% certo. Total. Você acha que os caras não dariam pro Scorsese alguma tem coisa? Tem um pé atrás, né? É. Não, se é fosse Scorsese, se fosse de qualquer outro produtor, acho que exato. Ele teria alguma coisa. Exatamente. Até porque, eu tava lendo umas críticas assim, hoje, é um dos filmes mais maduros dele. É, exatamente, porque ele fez na cadência dele, na tranquilidade dele, fez... Ah, então quero sem isso. Pressa. Tem 3 horas o filme. Você pega os outros dele, os comensais, não é comensais, é os filhos, como que é? Os bons companheiros. Se você pegar a parte técnica do filme, é perfeita. Os Bons Companheiros é um filme que tem tudo isso, mas tem luta, tem tiro, tem tudo, tem tal. Esse não, ele não quis nada disso. Ele falou, eu vou fazer o que eu quiser. Parece que ele pensou a vida inteira nesse filme. Ele pensou agora a vida eu vou fazer nesse filme. Exato. É na velocidade dele. Tipo, agora eu quero isso. É, mesmo mais ou menos, é uma coisa que o Tarantino com o Hollywood. Que era uma vez em Hollywood. Os Infiltrados é dele ou não? Que ganhou o Oscar, não ganhou? Os Infiltrados é o Scorsese, né? É, não é que ganhou o Oscar? Deixa eu lembrar. O Taxi Driver é dele, né? Taxi Driver? Nossa. Não. Tarantino, não é? Não, o Taxi Driver não, é do... Não, é Tarantino, não. Não, não é. Não, não é Tarantino, é do... Não é Scorsese, não. Boa pergunta. Só pra não confundir as bolas aqui. Enfim, eu acho que tem muito de boicote. O Taxi Driver, os Infiltrados. Tem muito disso de eu imagino que tem esse boicote dele. Sim. Por ser Netflix. É, por não sair do cinema, né? O Oscar. Como que a Netflix tá fazendo? Porque pra concorrer ao Oscar, você tem que ficar 7 dias no cinema em Hollywood. Não, mas tem cinemas no Brasil que passou, então lá fora deve ter passado. É, não. Pra concorrer ao Oscar, você tem que ficar 7 dias em qualquer cinema de Hollywood em Los Angeles. Eu acho que ficou. A Netflix tá fazendo o quê? Eles botam 7 dias e tira? Eu não sei, eu preciso pesquisar sobre isso. Ou então, se okay, eles mas celular, Brasil, online, cartaz. É que os cinemas passaram, mas eles não queriam passar. É, não, não exato. Mas acho que é por causa do Oscar isso. Pra concorrer ao Oscar, tem que ficar 7 dias em cartaz em Los Angeles, essa é a regra. Então eu acho que eu imagino que a Netflix tenha colocado 7 dias e tirou. Não, mas ficou. Eu lembro que eles tinham falado um número limitado de cinemas que iam passar. É, uma coisa assim. Três cinemas, uma coisa exatamente. Assim. Mas passou, passou. Passou aqui também. Passou os dois em São Paulo. Só que não dá pra ver no cinema. Então, mas eu não vi, porque você não viu. 3 horas e meia. Você acha que eu não vi, porque você dorme gostoso. Alguém aqui em Jundiaí vai comprar esse filme? Na época do Senhor dos Anéis? Não, se vai, comprar vai... é porque não sabe o que o filme que é, né? É, não vai comprar. Não, não vai arriscar 3 horas e meia da sua programação num filme desse. Na época do Senhor dos Anéis, tinha a sessão que tinha pausa. É. Tinha sessão que eles falam. Os Anéis era 3 horas. Porque hoje em dia os caras ocupam tudo, não tem como fazer isso, velho. É. Tipo, Vingadores falaram que ia ter pausas, hein? Mas sei lá. Acho que... Nossa, mano, Irlandês é 3 horas e meia, né? 3 horas e meia. Meu Deus! Eu assisti em duas madrugadas. Passou uma série, né? Cara, é uma série. Até se você dividir é ela. O Drácula, horas. Tem um repórter que dividiu em tipo uma minissérie, assim, exato. Sim. Acho que foram 4 capítulos, louco, eu acho, mano, no total. Eu acho que é o maior filme. Bateu Vingadores era quantas horas? 3 horas e 2 horas. 2 horas e 48, acho. É, Vingadores. Não chegava a 3 horas. E a única crítica que existe em Irlandês, que eu vi em todo mundo, foi a crítica unânime de todo mundo, é: todos os atores têm 80 anos. Todos, os três principais têm 80 anos. Colocaram eles com 30, 40. O efeito visual foi lindo, conseguiram, mas o efeito físico não rolou. Os caras não conseguiam andar como 30, 40 anos. Isso é verdade. Foi o único crítico aí que eu vi, que foi unânime. Pessoal, vamos artrite, passar por artrite, a artrite pega em jovem. Não, teve uma cena que, tipo, era começo do filme, quando ele era novo ainda. Aí o cara pediu pra ele matar o irmão, ele dá aquele trotinho de senhor, mas o cara de novo, ele vai... Aí você pode... Ele tipo, foi muito aí, senhor. Aí pra tirar ele tem que fazer um movimento. É muito cara, senhor, cara, é muito novo, velho, mano. É o trotinho de senhor que é o trotinho de senhor hoje em dia. Ele tinha 30 anos, pô. Não, e o filme tem que ser nessa passada também, porque se for fazer que necessitou os Bons Companheiros, por exemplo, não dá mais. Não, cara, dá não mais. O ritmo do filme não dá mais. Mais de 10 passos já é exausto. Então, o desafio pra esses caras hoje é amarrar um tênis e tal. Sim. É, na verdade chega. O que, de fato... Lavar só do pé no banho. É maravilhoso ter visto eles fazer um filme desse, em 3 horas. A gente tá vendo 3 horas e meia de filme, imagina o que é de gravação. Nossa, cara, deve ser exaustivo. Imagina o que é de gravação com uma pessoa de 80 anos fazendo, de decorando. Sabe? Cara, são textos longuíssimos, longuíssimos. É, os caras são fodidos, né? Cara, mas não sei, mano. Não sei se com 80 anos eu vou ter disposição pra fazer um negócio mas, desse. Mas você viu o... De querer fazer um filme gigantesco. Mas você viu o backstage do filme? Que saiu os vídeos aí backstage? Tá lá o Scorsese, ele fica sentadinho, os atores voltam, dando risada, pá. Não, mas é isso, velho. É, tá, vai fluindo. É, eu acho que, a motivação deles foi o Oscar. É. Tipo, o Scorsese tá lá sentadinho com os papéis, com o papel nele, e vai fluindo. É, mas uma coisa que eu reparei, alguns make-offs que eu vi do Scorsese, ele é um cara super. Ele é um cara super ativo na direção dos filmes. Ele vai lá e. É. Sabe? Ele é um cara muito, muito agitado. Ele é um cara que dá um volume, assim, conversa. Tava vendo um make-off do Lobo de Wall Street. Cara, o que tem de momento de filmagem que ele tá trocando ideia com a galera lá. Sim. E eu até vi uma entrevista com o cara que fez um dos companheiros lá do DiCaprio lá. O primeiro cara que fez a empresa com ele, que ele conheceu no restaurante lá, era da vendedor de imóvel lá. Ele falando que ele trocava ideia com o Scorsese, assim, sabe? De conversar. Ele, o cara era, parecia amigo, assim, tal, não sei o quê. Então é um cara que deve ter trampo, né? Trabalhar com os Scorsese deve ser um cara que deve dar um gás, assim. É, deve ser tudo parceiro dele, os caras. Tanto que as críticas que eu vi foi isso. Os três ali, eles não estavam atuando, eles estavam sendo eles. Uh-huh. Era mais um diálogo, mano, tudo que nós fizemos no cinema durante tantos anos. O De Niro tá com ele dentro do Taxi Driver. É. Exatamente. O De Niro tem essa história. Que é o que daqui 10, 20 anos vai acontecer com Tarantino, Brad Pitt, sim, Leonardo DiCaprio, o David Fox. É, então. São os caras que vão ficar com ele. Oi? O Érico, embaixo da mesa, tipo. O cara embaixo da mesa. Caralho. A fumaça é branca, não sei. Olha ele aí. Não, isso vai ser agora. Tá bom, vendo? Fazer uma camisa com isso. Não, os caras estão bebendo? Ah, provavelmente. O Érico se foi embaixo da mesa. Eu lembro que a Aline ficou bebaço no nosso gritando, passado, né? Gritando. O Érico teve que ficar controlando ela, velho. Você parece um cara sério aí, né? Acabou palhaço, velho. caras falam que aquela série dele de vampiro, Enquanto Vocês Dormem, é maravilhosa, que mostra as vidas do vampiro, velho. Não, esse cara é muito bom. Não, pra mim o cara da Rota é o meu favorito, né? O roteirista? Fez o roteirista, não é? Não. É o diretor do Ritter. Ah, ele é diretor do filme. Ah, tá. Ele é o diretor e o Hitler. E o roteirista? Não, ele é diretor. Ah, tá. Não, ele pode, às vezes é roteirista também, não sei. Pode ser, né? Depende. Não, mas... Ok, deu como melhor roteiro. Joga lá quem vai chegar. Não, roteiro... Roteiro... Essa adaptado. É. Roteiro adaptado pro Jojo Rabbit? Jojo Rabbit. Eu acho que nós conhece aí, viu? É amiga nossa. Conhecida? Amiga nossa. Amiga nossa, ô. Amiga nossa? Que respirou o mesmo oxigênio, amiga nossa. Duas amigas nossas, velho! Duas que eu conheço. Duas amigas pessoal. Nossa, coisa mais linda da vida, ela tá ali. Ah, essa mulher. Duas amigas nossas. Eu vi ela muito perto. Ela é uma perdição. Ela tava tipo aqui no amendoim. Ela passou. Cara, essa mulher não tava. Eu tava aqui no amendoim. É? Nossa. Eu tava longe, eu consegui ver também. Eu tava muito ruim de ver, mas eu vi. Tava lá no. Não, tava no. Hawaii? Na Gravador? É, eu fiquei mais longe. Eu fiquei onde carregava o celular, tá ligado? A Fanta, eu subi em cima do negócio. Quem que é do lado? É Brie Larson. É Brie Larson. O que ela fez? Pera aí, tá vindo. Capitã Marvel. Capitã Marvel. Não, mas é outra coisa. É, Quarto Jack. Coisa. Quarto Jack. Ela ganhou um Oscar, inclusive. Ela tem outro também, acho. Tem um que ela fez... Uma série, cara. Ela fez alguma série. Ela fez um filme recente também. Ela fazia um filme antigo. Ela tá fazendo um filme com o Jordan agora, do... Luta por Justiça. Mano, ela fez algum filme que me marcou muito. Ah, cara, mas a Gal Gadot não dá pra mim. Que mulher é essa? Vai tomar, mano. Nossa senhora. Não vai ser monetizado nossa live mais. Fez Shorter. Não vou falar pra você. Mas ganhou, acho. Não, pode Jack não? Não sei, ela fez alguma coisa que eu. Esse rosto tá familiar. Vamos falar agora? Ela deu uma da trade uma vez. Três prêmios? O que elas tem de três prêmios aqui? Tem melhor ator, melhor atriz. Será que vamos lançar ator e atriz já? A direção já foi, fotografia já foi. Direção? Direção. Tem direção. Canção. Tem a canção. E é isso. Trilha sonora não foi ainda. Trilha sonora não foi ainda. Trilha sonora, canção não foi também. Trilha sonora foi, não foi canção, né? Não, trilha sonora também não. Não foi? Foi mixagem e som. É verdade, verdade. Não é que a gente falou de trilha sonora. Ah, vai ser Coringão, né? É, eu vou de Coringa. Aquela mina, ela merece, ó. Ela fez sozinha a trilha, velho. É muito boa. Caraca, com a armadura do Cavaleiro Zodíaco, ó. Ela parece a mulher da vida. 7 moedas de um real, né? Valeu. Parece a roupa do meu irmão ali, do 1984. Ah, eles estão tocando o som. É. Dá uma aumentadinha no volume. Quero ver o do Coringa quando chegar. Responsável pela trilha, o filme de Sam Mendes sobre a Primeira Guerra Mundial. Essa é a 15ª indicação de Thomas ao Oscar, mas ele nunca venceu. Ah, lembrei da trilha. Mesmo já tendo trabalhado em criações de peso, beleza americana. Ah, trilha é condição dele, né? É, lembrei. Mas não, bagulho. Não, não marcou. 15ª indicação. Caralho. Não, não ganhou, não ganhou. Ele ganhou de Mensagem de Som. Ele nunca ganhou nada. Não ganhou. Esse assunto, Randy Newman é o compositor de história de um casamento. Nosso próximo aí, que interessante, a família concorrente na mesma categoria. O Coringa dá uma, você vai exigir um assassino quando toca de Coringa. A indicação do Randy é o Oscar, ele já venceu por Monstros S.A. em 2002, por Toy Story 3 em 2011. E eu acho que a música dá um tom muito importante pro. Mas não cola, ó. Não me pega. Não me pega também. Quero ver quando começar o Coringa. Olha lá. Exato. E agora nós temos aí aqui. Doutor Senna, YouTube, ela nunca levou o Oscar, ela fez a trilha do Coringa, porém só esse ano ela já ganhou o Critics' Choice Award, o Golden Globe, que o seu trabalho no filme, e pra mim agora ela é favorita. Aliás, olha essa curiosidade, ela venceu ele do ano passado pela trilha de Chernobyl. Olha essa trilha sonora, arrepia. Você lembra do filme inteiro, todas as sensações que teve no filme. Esse filme eu vi três vezes, né? Quero ver agora de novo, vou baixar. Eu vou ver de novo hoje. Não é. Meu coração pertence a. Tá legal, Cinépolis. Baixa aí segunda-feira. Prêmio de trilha sem John Williams é meio complicado. Ah. falei, sem John Williams. Mas é que é a mesma coisa, já que é igual. Falei, é exato. Igual. Ele pegou igual. A base do Star Wars. Tem algumas alterações aqui, tá? E brincou com as plateias. O cara é fodido, né, velho? Não. Eu vi você indicar a melhor do mundo e botar o Messi. É. Exatamente. Não, eu acho que é repetido. Exatamente isso. É. Exatamente. Quem que é o melhor do mundo no futebol hoje? Ah. O melhor do mundo é o John Ralph. Vai com o Messi. Beleza, vai o segundo Messi de Cristiano Ronaldo. Só pra completar os três. É exatamente isso. O cara é fera do bagulho. Todo mundo que está aí deve ser inspirado dele. Exatamente. Você sabe, ele está idoso hoje, assim, John? Ah, deve estar. 70 e poucos. E o Oscar foi para dar o Joker. Joker! Boa! Coringa! Oh. Essa mulher maravilhosa! Não tem o que dizer, é exatamente o que a gente falou. Você ouve a música, sim, você sente tudo que você assistiu no filme. Você sente o que você assistiu no filme. Tem hora, tem momento, tem cena, você fica sem ar, velho. É o começo do Midsommar. É, exato. Acertei. Alguém errou essa? Não ajudou. Eu vou fazer em Joker também. Encaixa lá pelo... Caraca, dois prêmios pra Coringa, hein? Será que vem canção agora? E três, porque tem um ator ainda. Sim. Já não, não teve um outro? Já. Não, não teve um outro. Não, foi só esse por enquanto. Não veio outro, não? Não. Não, não veio não. Essa mulher é fera. Pergunta. Se você já foi em sua categoria, você pode ir embora? Tem que ficar esperando. Tarantino, já era. Não, ele não ganha mais nada, né? Ele imagina ali. Um after party do Oscar, velho. Ele fica ali, pode ir embora. Tem o cantor, eles vão pra trás ali. Eu sempre sabe quando eles vão ali. Não, tem o cantinho ali fudido, os caras, o pós-Oscar, imagina o bagulho. Nossa, não deve ter taipava no after. Mano, o pior deve ser da equipe do Tarantino. Porque, tipo assim, o cara, ele é louco, ele não é normal. Ele deve terminar o Oscar, a galera quer comemorar. Não, eu tava aqui pensando no negócio, a gente precisa fazer um bagulho assim, vamos lá. Já tava falando, vamos fazer um bagulho assim, ó. Estuda isso aí, eu amanhã você me encontra daqui 10 minutos lá no negócio. Não, ele já quer fazer outra. Mas eu tava vendo um vídeo do Omelete, eu acho, que o cara falou que, tipo, o Tarantino falou que ele vai fazer seu último filme, que é o décimo filme dele, né? Aí ele falou que provavelmente quando ele fizer esse filme, muito Oscar vai pra ele por ser o último filme do Tarantino. Com certeza. Muita Oscar, sim, muita premiação vai pra ele. Então a torcida passou logo. E outra. Tô ansioso pra esse negócio aí. Acho que é uma consequência. Porque se ele fala, é o último filme de Tarantino. Pode ser um blefe. Todo mundo vai querer fazer o filme. Qualquer ator vai querer fazer o último filme de Tarantino. Essa aí que é a mulher do filme. Pra ele, se ele falar assim, eu tenho 1 milhão, o ator aceita. Porque quer fazer o último filme de Tarantino. É marcante, né? Tipo, e aí ele vai ter nas mãos o que ele quiser. Pode juntar todo mundo. O editor, a música, o que ele quiser, ele vai ter na mão dele. Fazer um Vingadores Ultimato de Tarantino. Todos os atores fudidos. Vai ser uma puta, uma boa coisa. Agora é canção, hein? Elton. Elton. Eu não duvido se derem pra Toy Story 4. Vai dar pro caçulinha. Nossa, imagina. Eu não duvido se derem pra ele. Não, se for pra Toy Story 4, beleza. Provavelmente se for pra Frozen 2. Aí não. Aí é só. Superação. Não. Eu só não faço superação porque acaba a luz. Eu já esqueci a. Caraca, o cara é o exótico. Parece o. Mano, mas o Harry. Eu vi uma crítica do cara falando assim: aparentemente só precisamos gritar pra ter um filme, uma música boa. Porque era uma música gritada, né? Eu já esqueci o tom do Uhul. É, já esqueci o tom do Frozen. Esqueci não. Não, esse é do Coringa. Não dá. Não, esqueci. Já esquecemos. Agora, canta Let It Go. Let It Go, você sabe. É verdade. Elton John. Rockmaster. Olá, Elton John. O homem. Aí, que homem. Olha a roupa dele. Os caras namorados dele, né? O cara aqui. Ele trabalha, ele faz, compõe música também. Não, o careca é o amigo dele lá ou é o namorado dele? Deu um selinho, acho. Deu uma namorada. Ah, mas eu até não podia ter ido. Né? Porque tem o... Eu acho que o Tero não foi. Como tá umas lives, tá? Eu acho que não tá foi porque... Eu acho que não foi porque é a música... Já deu uma hora. Como você conta? Atualiza a live, calma aí. Calma aí que eu tô postando aqui. Vamos ver a live, como é que tá. Acho que trampa com ele, não, tá rolando. Olha nós lá, que bonito. Olha, olha esse terno do Elton John, velho. Parece um Zurg, velho. Ô Bia, e esse terno do Elton John, combinou? Conta pra gente. Eu acho que parece amanhã eu quero ver nos seus stories. Ah, mas é maravilhoso porque é assim mesmo. É o Elton John, é maravilhoso. E o colar dele. A gravata dele, na verdade. É, não dá nem pra saber o que é. O óculos dele, tudo é maravilhoso na mão. Ele é o cara. Cabelinho. O terno desse cara tá bonito também, hein? Ah, é mesmo esse logo. E os tênis dele, um de cada cor, olha lá. Ele tá, o cara, óculos. É muito aleatório, ele, velho. Ele tá com óculos que ele comprou na praia, ele tá com aqueles tênis que pisca. É. Ele tá incrível, cara. Você viu que o Casagrande tá imitando o óculos dele agora, né? Ele usa um óculos rosa desse tamanho, assim. O casou. Esse cara é incrível. O Elton John, ele é um cara que merecia ser imortal. Mano, eu quero ver o Coringa de novo. É do Blood Ford, velho. Acho que eu vou assistir o Coringa de novo hoje. Vai rolar o McDonald's depois agora. Tem que gravar o veredito, né? Vai gravar o veredito também. Hoje eu jantei, né? Porra, mas você viu o horário que é? Hã? Você viu? Você chegou a ver o horário? Não, mas eu comi uma pizzinha ali na frente. Caralho, minha única preocupação é esse áudio na minha frente. Eu não vou editar, vou jogar assim. Deu quantas horas até agora? Não, já é minha mulher. 3 horas e 6. Nossa! Eu não vou ouvir isso de novo pra editar. Jamais. Talvez eu ouça pra dar uns cortezinhos. Nas coisas, nas partes que a gente ficou quieto. É bom que você dá pra ver pelos. Pela. Onde foi premiação, né? Premiação, você vê os picos ali, ó. Tem que dar pra ver qual foi o maior. O maior pico é parasita, ou pico ou quando acabou a energia, né? Quando acabou a energia. Tem dois picos, pelo menos. O do prêmio do parasita é a quebra da energia. E ainda tem o melhor filme vindo aí. Ih, rapaz. Você vai parar a champanhe. Falta só o melhor filme, melhor ator e melhor atriz. Melhor filme? Não, tem mais. Tem diretor. Diretor e melhor ator e melhor atriz e final. É os quatro últimos. É, melhor filme, melhor ator, atriz e diretor. Ator, atriz... Quem será que vai? Será que o melhor filme vai ser o cara do Green Book? Vai ser o Machado? Vai... É isso aí. Caraca, ele já não foi? Ele já, eu não lembro se ele deu o Oscar, ele já apareceu aí. É, olha o Aster Parei, bombando. Nossa, ele vai ser fraco. Olha lá o. Olha onde o Mike. O Mike. Olha aí. Não esquece que tá ouvindo. Peguei. Você pegou. Peguei também. Agora é hora de... Puxa o papel. Puxa o papel. Próximo tema. Direção. Direção. Nossa, parece que caiu feito uma luva, hein? Ô, louco, parece que a gente tá pensando. Parece que é combinado, gente. Caiu feito uma luva. Eu acho que a maior coisa da direção desse ano, e é que a gente comentou um pouco, que é como os caras trocaram, né? Sim. O estilo deles. O estilo de direção. O que estavam fazendo. Então, pois é. O que mais me surpreende é o Todd Phillips. Todd Phillips é o que mais me surpreende. O cara fazia até ontem Se Beber Num Caso. E ele fez os dois muito bem, velho. É, muito bem. Exatamente. Ele não fez o terceiro, né? Ou ele fez? Não, mas ele fez. Não, mas tipo, um que ele fez é o melhor de todos. Ah, sim, é maravilhoso. Mas se parar pra ver... Ele fez Coringa e Se Beber Num Caso muito bem. Todos mudaram. Scorsese tem uma pegada assim de com tiro, com sangue e tal, e de repente, pum, foi uma coisa totalmente diálogo. Clássico. É. 3 horas. O Todd Phillips mudou drasticamente. Sam Mendes mudou drasticamente. Tarantino, que é todo sangue, teve um sanguinho de nada no final. De uma história que tem muito sangue. Ah, aí tem a surpresa do John Woo. E a surpresa do Bong Joon-ho. Aí tem a surpresa. Ah, mentira, não sei. Aí tem a surpresa. Tem a surpresa do Bong Joon-ho. Se ele ganhasse, ia ser legal demais. Pra mim, ou é Sam Mendes, ou é o Bong Joon-ho. A gente vai ver agora. Se o 17 já começou a desbancar. A direção é uma das mais impressionantes que eu vi no último ano. Olha quem eu votei aqui, ó. Bom de Qual é seu voto? Bom de ouro. Caraca, ele tá com o bagulho do Kobe Bryant, é maravilhoso. Eu acho que não ganha, eu acho que vai ser o Sam Mendes. Esse eu cara acho é o mito também. Na verdade, eu tenho quase certeza que vai ser o Sam Mendes. Ele diretor, né? Ele ganhou ano passado, velho. Ele entrou pulou no cara. É, ele não ganhou. Foi o Samuel Jackson que entregou ele. Pra mim, é... Seu... Parece aqueles óculos de fé de casamento. Ele parece o Doutor Abobrinha. Você pega pra ir pra pista. Uhum. É diretor mesmo, olha lá. O Spike Lee parece o Doutor Abobrinha. Sim. Cara, o que, que o Todd Phillips fez, né? Não. É, então. Que bizarro. Ele foi o que mais me impressionou de todos. Pra mim também, foi o que mais me impressionou. Eu acho que talvez os. Acho que buscaram ele pelo senso dele fazer comédia, talvez. Sabe? Ele uma transportou, sátira, ele transportou né? um negócio assim, sabe? Proposto, assim, do tipo. Olha ele aí. É, porque nem uma sátira, você parar. Tem um quê de sátira, o Joker também. Mas eu acho que vai ser 1917. Não, não, vai ser o Parasita. Caraca, caraca. Bom jogo. Meu Deus! Desmantelou o Sam Mendes! Caramba, acho que temos o maior pico! Temos nossa, o maior pico do negócio! Nem ele acredita, velho! Desbancou o Sam Mendes! Mano, ele desbancou todo mundo! Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes e Tarantino! Impressionante! Simplesmente impressionante, não, cara! Não vai ganhar melhor filme, velho! Puta que pariu, cara! Cara, eu não tô acreditando no que eu tô vendo! Ele também não! Olá, ele tá, olá, ele tá eu. Muito... Nossa! Ele tá falando, por que eu? Meu Deus, velho. Ele não ganhou nem o Globo de Ouro. Explica o pico ali do... Olha o pico, olha, olha a não diferença para. Dos áudios. Moto. Mano. Olha, ele não sabia o que falar mais. Cara, esse silêncio é porque a gente não sabe o que falar. Cara, ele não sabe, ele não acredita que ele tá ali. Caralho, mano, o Parasita ganhou. Eu tô arrepiado, velho. Sabe qual é o pior? Que agora vai sair no Cinépolis o filme. Agora eles põem bando de nude. Tá, mas tá na VIP. Tá na VIP. Nossa, foi em todas as salas agora. Não, e esse vídeo tem na sala cult. Tem, na sala cult. Caralho, velho. Agora eu tô realmente em dúvida se eles podem ganhar o melhor filme. Eu também tô muito em dúvida. Agora, tipo, eu falei, cara. Não, se o Sam Mendes ganhasse o melhor diretor, eu falei, ganhou o melhor filme. Mas agora que ele ganhou, eu falei, caralho. Ele pode realmente ele ganhar. Ele pode realmente ganhar o melhor filme. O foda é que não é porque o filme é muito bom, velho. É bom pra caralho. O filme é impressionante de bom, velho. Olha ele. Ah, é gordo, gostou. Aí, vai ver, Vingadores, velho. Nossa! Olha a galera falando, que isso, velho? Cacete, mano! Olha, foi César de pé, velho. Velho! O Spike Lee deu o prêmio pro cara, velho. Poxa, é baixinho. Mano, ele desbancou Scorsese, Tarantino, Sam Mendes, Todd Phillips e o Todd isso. Phillips. Mano. Eu amo cinema, eu acho que eu nasci na época certa, graças a Deus. Agora eu vou tomar uma pra esquecer. Jesus, esse cara não vai ter paz mais na vida dele. Caralho. Agora eu quero esperar o próximo filme dele. Aham. Não, mas vocês viram um vídeo que ele gravou com um jornal americano, que é ele analisando, tipo, frame por frame do porquê ele escolheu aquilo, porquê ele escolheu sim. aquilo. Cara, é impressionante. Cada expressão do ator é um detalhe, conta cada detalhe do filme. É mano, tipo, o mundo inteiro achava o bagulho feito em coreano, né? O bagulho que não tá acostumado a ver isso. Mano, é exato. Pra eles analisarem isso, todo mundo viu legendado esse filme. É muito difícil pra um filme desse chegar no cinema. Ninguém assistiu esse filme na própria língua, só os coreanos. É uma quebra de tabu fudida. A live tava parada. É uma quebra de tabu fudida. Acho que não pegou esse momento na sala. Ah. Eu não vi porque eu tava postando. Mano, o Parasita ganhou com direção. Mano. Caraca, velho, isso é tipo... Simplesmente... A Grécia ganha a Eurocopa. Não, simplesmente... Cara, eu não sei onde vocês perderam. Mas o Parasita ganhou. Como melhor direção. Não, simplesmente impressionante. Olha aí, olha o Spielberg. Caralho, velho. Mano, eu tô em choque. Tem muita chance deles ganharem como melhor filme. Sim, do das chances nulas, passou pra ter alguma chance, pelo menos. Se fosse o Sam Mendes, já tinha acabado. Hã? Ah, eu achei que era com certeza 1917, tipo, sem dúvida, mas agora, bicho. É, não, direção! Filme. Não, tá falando pra filme, tipo. Pra antes, filme. Antes eu achava que era certeza. Antes eu achava que era certeza, 1917. Ele já tá anunciando, precisa muito no banheiro. A Agora é, só falta melhor ator, melhor atriz e filme. Ah, agora tem as memórias. Ah, e tá tempo, tá tempo. Espero que não erre. Espero que não erre nenhuma foto. Ó, Billy Eilish, que moral, hein? Tá, tem alta. É, tá, estourou, né? Estourou na mídia. Confesso que eu. Ela não tem nem 18 anos, acho que tem 17. Que música ela tem? Aquela I'm the bad guy, the. Você sabe sim, você interessa. Sabe. Ela fez aquela com o Justin Bieber também, não foi? Eu gostei do cabelo dela, velho. Parece um jovem titãs. É, eu acho todas as músicas dela igual, mas ela tá fazendo muito sucesso. Olha o Paul Bryan. Ah, é o Paul Bryan. Nossa, velho. O cara foi lembrado no Oscar, velho. Você viu como o cara é foda. Tocando Beatles, Yesterday. Pai do Michael Douglas. É o Kirk Douglas, é verdade. 103 anos, né? Mano, acho que o Michael Douglas tava pra morrer, tava bem pra morrer. Não, isso porque o Kirk Douglas já teve uma AVC nos anos 90. 103 anos é pra poucos, né? Caraca, parece a mina do Stranger Things. Caraca, mas passou o Kobe numa frase dele. Foi que passou com uma frase, né? É, passou com uma frase o Kobe. Ficou sem moral. Até agora, o único que eu conheço daí foi o Kobe. É que é os caras do cinema, né? Dele. Ah, mas não. Do ano passado morreu bastante gente, né, velho? Ah, Robert Foster. Quem morreu de, tipo, famosão mesmo de ator ano passado? De ator, não sei, mas aqui no Brasil morreu bastante gente, né? É, teve um famoso morreu assim. É que eu realmente não lembro. Morreu velho. Morreu de velhice mesmo. E teve no teatro, teve um também que morreu ano passado, que é o... Ah, o cara, o cara de vaca, né? Ah, é, esse mesmo. Nossa, caramba. Eu lembro quando foi do Stan Lee, velho. Quando foi do Robin Williams, eu tava assistindo. Nossa, foda, velho. Né? Mano, eu tô em choque ainda com o Parasita. Se você parar pra pensar, ele fez um pouco do cada diretor. Ele teve um pouco do Martin Scorsese no diálogo. Qual gênero é o filme? É, são vários. No final é muito Tarantino, né? No final é Tarantino. É o puro Tarantino. No final é puro Tarantino. É uma quebra total e sangue pra tudo que é lado. Tem a comédia do Todd Phillips. A comédia do Todd Phillips, exatamente. O tem Sam Mendes. A parte pesada também, isso aqui não tem. Não sei. Ele faz o filme tiro de 007 e. 007, um sequência. Não lembro de muitos planos de sequência no Parasita. Mas o final dele é Tarantino. Sim, muito Tarantino. O final dele é extremamente Tarantino. Mano, eu tô em choque. Porque sabe, é um choque feliz. Sim, você tá tipo. Você queria, mas andou lá. Você só não acreditava que ia acontecer. Você queria, mas você falava, não é possível que vão dar. E que Douglas foi agora há pouco, né? Principalmente porque semana passada. Sim, eu também lembro. Eu lembro do Michael Douglas. Yes. O grande ator, o que mete no celular com essa unha aí? Essa unha é foda. Eu acho ela foda. Acho que ela faz tudo igual as músicas. Ela tem talento, mas eu acho que as músicas dela são muito... Bullying! Muito eletrônica, muito... Olha só. Zero caixão. O caixão. Esse aí começou o cinema no Brasil, o cinema trash, né? Ele mesmo? É, não tem caixão. Cinema trash no Brasil. Os caras devem estar zoando o Romarinho. Muitas produtoras hoje grandes no Brasil são graças a ele. Começaram com ele. Alguém quer mais? Não, eu tenho aqui. Os caras devem estar zoando muito o Romarinho na live, velho. A próxima já é o champanhe, já. Vou acabar essa cabeça aí. Mano, a gente precisa de champanhe. Porque achando o Parasita ganhar agora, a gente precisa do champanhe. História igual foi. Nossa! Isso não os pode, cara, mas ele pode melhor estourar. O Oscar vai pro... Aí tu... Agora o Oscar vai pro Parasita. Tum! Chuta o celular. Derruba os dois celulares, do celular, o microfone ainda queima o computador. Eu tô feliz porque eu acertei, mas. Podia ter sido o irlandês. O irlandês é um baita, mas o que menos eu imaginava ganhar era. O menos possível era 17, eu chutei por ser o menos possível. Ou nós não sabe bosta nenhum. Ou nós não sabe bosta nenhum. É ator? Melhor ator. Joaquim, é hora do Coringa, é hora do Nerdiano. Aqui todo mundo acertou, aqui todo mundo acertou. Aí vai lá Adam Driver. Vai ser legal, mas eu quero o Coringa, velho. Coringa. Ah, não tem como, cara. É o Coringa ganhando a segunda vez o Oscar, velho. Essa cena é maravilhosa. É a hora do Coringa. Dois Oscar pra Coringa, história. A coadjuvante principal. Essa cena é incrível, mas é uma cena contra o Coringa inteiro, o filme inteiro. É, exato, esse foi o negócio. Aí ele também é uma cena contra todo o Coringa. Acho muito bom, né? O dele, a beleza desse daí é que foi igualzinho o Papa. Sim, é muito igual. Ele é muito idêntico, mas nada. Parece meu avô também, essa cena. Essa cena é incrível. Assim, como é que ele interpretou um Papa, né? Você não tem referência. Porque ele é um senhor, tá? Mas você não. Que fala de Deus. Boa. Mas você não sabe. Vai ser o bandeirão que vai ganhar, hein? E pode ser o bandeirão. Essa é. Já pensou a bandeira? Imagina. Já ganhou o Oscar, o bandeirão? Acho que. Será que ele ganhou naquele do. Não, já mostraram muito, não. Mostraram mais coisa também. É, porque ultimamente ele só vinha fazendo filme ruim, né? Só, tipo, Mercenários que ele fez. Eu lembro do Zorro. É, o Zorro. E o maior dele lá, que é o do corpo, né? Corpo. A Fera que Habita. Que é maravilhoso. Que filme maravilhoso aquilo. Nossa, mas o papel que ele fez em Mercenários foi algo. Melhor ator. Joaquim. Um dos maiores prêmios da noite, valendo 10 pontos. É a hora. Quem é nerd tá na torcida. Pro Papa, pro Joaquim. A menina do Star Wars lá, velho. Sabe quem vai ganhar? Cara, que sabe que não vai ganhar. Ah, mulher de ele sabe, né? Ele sabe que não vai. Adam Driver, cara, é maravilhoso. Não, puta homem. O cara é gigante, velho. Olha o homem. E é o ganhador da noite, Joaquim Phoenix. Ela é linda, cara, olha como ela é maravilhosa. Esse cara além dele é a esposa. Eu falei isso agora. Joaquim Phoenix! Vamos! A cara dele já tá. Agora vem o discurso! Ele parece que tá puto, né? Merda! É, ele vai começar com essa cara puta, mas ele vai falar do amor e do veganismo na paz do mundo. É, tá bipolaridade foda. E o Arcoringa? E o Arcoringa? É uma pena o Adam Driver ter ganhado. Infelizmente, ele não olhou numa época errada. Se não fosse ele, eu torceria pro Adam Driver. Nossa, o Adam Driver, ele arrasou no filme. Mano, dois Coringa ganhou o Oscar. Ele vai citar, eu acho, o Jared Leto aí. Jared Leto não, né? Eu espero que não. Não, infelizmente, Jared Leto merecia, mas não tanto. O Heath Ledger, falei errado. Acho que ele vai citar ele. Mas não ganhou. Tem o primeiro prêmio dele, o primeiro Oscar? Ele não ganhou. É, primeiro Oscar. Que da hora. Mas eu lembro quando anunciaram que ia sair o Coringa, eu falei, não, pra quem vai fazer isso? Ele ganhou o Globo de Ouro. Quem vai fazer? Quem desbanca o Red Ledger? Não tem nem o Batman, velho. O Batman ia acabar de falar que não ia ter mais Batman. Vai fazer o Coringa pra quem? Nada de importância, assim. Não, ele ganhou o Critics' Choice. Ele ganhou alguns prêmios. Então, ganhou o Globo de Ouro com o Coringa, né? Ele ganhou o Globo de Ouro com o Coringa. Ele ganhou no Walk the Line, que ele faz o Dreamcast. Mas como gladiador, ele foi foda também. Ele gladiador, ele foi o. Olha isso, velho. O. Como chama? Esqueci o nome dele. É o antagonista lá, não é? É, que faz aqui, ó. É, isso, eu não lembro o nome dele. O Cômodo, não é? Acho que é Cômodo, não. O. Como é que é? Não era bem essa música, era a música do Oscar mesmo, mas tudo bem. Já pensou que começa com essa música que ele fala? O cara já encarna aqui, ó. Máquina. Aproveitar que o De Niro deve estar aí. Será? Deve ser difícil até para esse lugar. Se ele não precisa, nem vai. É verdade. É, nem pra cuidado pra ficar em casa. Nem pra melhor ator, ele foi coisa. Não, verdade. Nem concorreu, né? Nem concorreu. Não tá podendo beber mais, né? Cara, mas é muito da hora pra um Fernando Meirelles, brasileiro, fazendo um filme pela Netflix, concorrendo a tantos prêmios como o Oscar. Não, acho demais isso. Né? Isso é muito, muito legal. E tá concorrendo como melhor filme. Melhor filme? Dois Papas? Não dá Dois Papas. Ele tá como ator, né? Um dos atores dele. Roteiro adaptado. Cara, isso é incrível, incrível. Um diretor brasileiro com uma pegada brasileira. brasileira na Netflix, cara. É, assim, com todo respeito ao documentário, mas eu acho que poderia até ser mais relevante, assim, em termos de impacto, talvez pra indústria, falar mais dele com Dois Papas do que o do da Vertigem, exatamente. Porque eu acho que tem mais... É que eu acho que o documentário foi feito totalmente no Brasil, né? É, o dele foi feito fora, nitidamente fora. Melhor atriz agora, hein? Melhor atriz? Eu sou fã de Charlize Theron. Todo mundo. Renée Zegler. Eu tô indo de Renée Zegler. Mas ela vai ganhar, a Renée Zegler vai ganhar. Mas eu fui de Charlize Theron de graça. Podia dar pra mina do Harry também. Seria legal. Ela teve problema de saúde. Mas daí, né? Eu tenho que superar uma. É que a volta dela pra vocês negócio e tal. Ai, a Charlize Theron, coisa linda. Eu tô gostando. Ela é maravilhosa. Eu queria ela, mas não vai ganhar não. Olha, ela segura as cenas de uma forma. Muito bem, muito foda. Essa aí tá maravilhosa também. A atuação dela foi foda. Infelizmente ela é o mesmo problema do Adam Driver. Tá concorrendo com gente muito grande. A atuação dessa mina, é. Você fica puto, velho, no filme. Caraca, velho. Para de usar droga. Ela é ganhadora. Mano, você vê a atriz. Aí, ó, o tempo que deu de tela pra essa daí. Essa daí. Já ganhou. Olha que linda. Como eu queria que ela ganhasse. Nossa, essa mulher é muito linda. Como eu queria. Curti muito o papel dela. A Scarlett não tem. Ela que gravou quantos filmes não tem pra fazer? Vingadores. É, Vingadores de Jojo Rabbit. Ô, louco, né, mano? É, ela que canta também? É. A música? Eu acho que é. Ó, o João D. Hellblazer, Fernando Meirelles tem aquela sensibilidade brasileira e um olhar amplo americano. Então ele ser indicado não seria nenhuma surpresa. É. Aguardem, ele vai acabar arrastando um Oscar em breve. Com certeza, não tenho dúvida. É uma joia brasileira, hein? É uma joia, exatamente. Mesmo Meirelles, sendo já um cara mais experiente, é uma joia brasileira. Harry! Ah, não, é só falando. Ai, tá que só susto! Errou! Ai, que susto! Meu Deus, eu também achei. Clickbait, foi que tinha. Ô, louco, mano! Não, eles estão anunciando duas vezes. Eu cantei o gol antes da hora. Desse no estádio, eu tomo um tapa na orelha, toma, velho. Toma. Bom, vou colocar agora aqui. É a mãe dela aí? É bom, velho. Olha isso, ela ia no filme, velho. Ô, louco! Sim, e parece que ela tá muito doente. Tá, ela no Globo ela já tava tem, assim, ela tem problema, ela tem uma... Tem problema de saúde. É, foi ela mesmo. Tem, né, Zé? Ela fez, ela fazia aquelas comédias românticas lá. Esse nome agora. Melhor atriz é Judy Além do Arco-Íris. Ela tem o quê? Zellweger. Eu tenho... Zellweger. Tem a cola. Zellweger. Mano, mas ela parece que ela tá dopada, velho. Vamos fazer as contas agora. É muito bem magra também. Porque aí o que vai desmembrar no final. Nossa, é verdade, o melhor, né, filme. Nossa, tem o... Então vamos lá. Acertei o 9. 9 com 9, 18. 39. 9 com 9, 18. Com 8, 26. 26 com 8. Eu não sei das pontuações, né? 26 mais 8 dá quanto? 27, 8, 9, 30, 33, 34. 34. Errei. Agora começa. Errei. Os caras começam. Errei. Aí acertei 34, 44. 44 com 5, 49. 49 com 7, 56. 56 com 5, 61. 61 com 7, 68. 68, 69. Errei. 69 com 6, 75. Errei. 75 eu tenho. Deixa eu ver a pontuação pra colocar. Qual foi o curta-metragem que ganhou? Curta-metragem. Passa a caneta. Não. Deixa eu ver. The Neighbor's Window. É, foi do Widow, isso mesmo. É. Foi. Essa tela, eu acho que ela não teve, não. Eu acho que eu me confundi. Eu te escrevi uma... 74, esqueci. Quanto que eu tenho? 75, eu tô com um. Mano, o último vai ser a... Não, ele vai estar com muito ponto, velho. O último vale 10 e todo mundo chutou uma coisa diferente. Sim. Quem que você chutou o melhor Parasita. Filme? Parasita. Você chutou quem? Melhor filme? É. Melhor filme eu coloquei... Eu tinha acabado do Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Eu acho que 1917, né? Quem que você acha que é? Eu fui de Parasita. Parasita, 1917. Ontem eles ouviram que é irlandês. Eu troquei hoje. Antes de vocês chegarem. Tá chegando. Eu não ganhei mais, o Igor não ganhou, o Igor ele... Calma aí que eu tô colocando as coisas aqui. Fez mais pontos que os filmes. Incrível. Ele viu menos filmes. Ele é o maior vidente de todos. Não, eu só não vi o do Adoráveis Mulheres e o do Judge. O resto eu vi todos. E ainda no chute. A animação da Toy Story, né? Foi. Toy Story. E ainda no chute. Esse foi uma surpresa. Eu tinha botado a Toy Story. E ainda no chute que eu fui de Adoráveis Mulheres que eu peguei. Foi. Fotografia foi 17. Que ainda do. Figurinha foi Jojo Rabbit. Do Adoráveis Mulheres que eu fui no chute, eu ainda perdi ponto. Não, fotografia foi 17? Fotografia foi o. Foi Orlando? Não. Acho que foi 17. Foi 17? Eu anotei lá no meu, depois eu vejo. Mas é fácil fazer uma coisa de cada vez, senão eu me confundo. Cabelo e maquiagem foi escândalo, né? Agora o cordão que ele foi parado, ele quer ir de grandeza, ele tá com esperança. Curta de animação foi o quê? Curta animada, Carlos. Então. Vai falando. O melhor ator foi. Fotografia foi 17 mesmo. Então 9. Mais. Edição de som foi Ferrari e mixagem foi 17. Né? Coadjuvante mais 8. Mais 8. Animação errei. Fotografia. Foi 17. Então mais 8. Porra. O terceiro da foto foi de Jojo Rabbit? Foi. Figurino foi quem? Figurino foi Adoráveis Mulheres. Então errei. Direção foi o Bong Joon-ho, então acertei, mais 10. Roteiro foi o roteiro foi Parasita? Roteiro foi Parasita. Colocou 10? Melhor documentário foi... O American Horror Story. Errei. Melhor curta-metragem. Errei também. Melhor montagem foi Parasita ou não? Irlandês. Não, Ford vs Ferrari. Então errei. Melhor língua estrangeira mais 10. Parasita, 10. Melhor cabelo e maquiagem acertei, mais 5. Teoria original foi Coringa. Coringa. Mais 7. Canção original mais 5. Melhor design de produção foi quem? Hollywood, 7. 7. Curta animado, errei. Love. Curta-metragem, errei. The Nigger Bros Window. Melhor edição de som. 17, acertou. Acertei mais 5. E mixagem também, já ganhou. Mais 5. Firewall Serrar, 5. Melhores efeitos visuais, errei. Roteiro adaptado, errei. Melhor roteiro original, acertei mais 10. Puta merda. 97, ninguém bate agora. Não, o que ele é bom no chute. Não, o que me fez distanciar foi do mixagem de som e do coisa. E o Parasita como roteiro. É, do roteiro. Foi esses três que me fez distanciar vocês. Roteiro, mixagem de som e a edição. Quanto que fez? 95, 97 por enquanto. A gente pode chegar perto. 84. Ele chutou Parasita. Não, mas ele chutou Parasita, eu sei Parasita. É, você pode chegar perto. Pode chegar perto com 85 no máximo. Não, do Parasita que ele deixou. Pô, 17 ganhou quase nada, velho. Quase nada. Ganhou de fotografia só. Mano, vai ser Parasita, velho. Imagina se o Parasita ganha de melhor filme. No Oscar. No Oscar. No Oscar. Ele ganhou estrangeiro e melhor filme e direção. Não, um filme sul-coreano, tipo, no Oscar, ganhar melhor filme. Imagina, imagina. É uma quebra de, muralha que é impressionante, velho. Você para pra pensar, mais louco ainda, ganhou de um filme americano da guerra. Exato. Eu acho que o Oscar... As grandes lutas entre guerras entre os dois. Eu acho que o Oscar, eu acho que tipo, a indústria assim, do Oscar, essas coisas, acho que muda se ganhar, de verdade. Muda, muda total. Eu acho que muda. Ah, eles vão ter que abrir o olho, né? Abrir a... Sair da casinha, né? Sair da... Eles precisam sair, sair da caverna. Casinha e dar o prêmio pra alguém que não é deles. Sim, tem que sair da caverna. Assumir que existe outro cinema melhores que eles. Sim. Ia ser uma quebra. Mas eu acho que não é esse ano ainda. Algum filme não americano já ganhou o Oscar? Não, nunca. Seria sempre. Nossa, agora. Nossa. Cadê a Cerezer? Cadê a Cerezer? Agora era do champanhe. Estamos de volta. Vou be... Deixa eu ver se a live não eu bebi, caiu. Eu bebi os três copos aí, do, os seus copos aí. Eu bebi aí, só um. Aí então bebi o do Marcelão, ó. Ainda bem. Obrigado, te agradeço. É, mas tá aí, tá gravando ainda aí? Tá pausado. Olha lá. Tem que ver aí de cara, mas por que a live do Milo não pausa aí na nossa pausa? Oi? O Milo tá fazendo live aqui também no pausa dele. Por que a nossa pausa? Eu sei, ele não tá no celular que deu uma vídeozinho de bateria, né? Ele deve ter uma câmera 4K fazendo... Então, pode não, mas no Instagram mesmo. No Instagram mesmo. Ele deve estar tendo uma bateria extra no celular, né? A minha pausou não, porque a minha deu... tá conectada direto. Ah, então. E também para no mesmo momento. Deve às ser vezes câmera. É, porque... Ele deve estar no computador pela câmera. Sim. Você e pode, você pode dar o Instagram no Instagram. Tá legal, Instagram. É. Ah, mas tá... Tá melhor. Aqui tá... Você tá mais... Eu acho a Domenech muito nível maior. A Domenech é sempre parecido. Os caras tem uma equipe pra fazer uma maquiagem pra todo mundo. Nossa, pra todo mundo. Best Picture. Cuidado com a mira aí. Meu Deus, eu vou acertar isso. Dança no teto. Se for, já tem um furo no teto mesmo. Vai abrir já? Olha como ele tá magro. Acerta esse hipernilão aqui, ó. Vou chacoalhar. Ah, não, aí não, né? Então é melhor virar pra janela, não? Não, pode ser no teto. Ele tá no melhor filme já? Tá. Sim. Meu Jesus! Mas eu acho que você tá anunciando. Eu acho aí. Sim, eu vou anunciar. Eu acho que... O que é isso? O que você fez? Por que você fez isso? Desculpa, perdão. Eu ia ver quando as... Eu ia ver... Ah, já que a geral tinha acabado. Mano, eu acho que vai ser broxante essa queimada de Oscar aqui. Essa queimada. Tá legal. Tô com medo. Nossa, esse filme é pra... Jojo Rabbit, coisa mais linda de filme. Olha essa cena incrível. O cara é muito louco. Jojo Rabbit ganha merece um ponto. Vocês estão no Jojo Rabbit, né? Realmente, aí... Eu chutei Jojo Rabbit e achei que 2017 ia ganhar, mas vamos ver, Eu acho que vai ser o Ford Mercenário, viu? Olha essa... Eu tô brincando aí muito. Eu acho que a live não voltou dessa. Caralho. Vai estourar na minha cara essa do... Pra mim é que tá rolando a live. Ah, não. Não voltou não. Ela voltou agora. Merda. Agora voltou. Tá boa já. Tá preto por enquanto, acho que você vai no fim. Tem que cair. Deixa eu ver a vida aqui. Agora vai ter melhor filme, gente. Tem até uma champanhe aqui. Eu tô extasiado com o melhor filme. Chandon, mas Chandon. Existe uma grande chance de Parasita ganhar. Muito. Uma grande chance. Depois do diretor. Eu digo que agora é favorito já. Eu digo que agora é favorito. Não sei, ainda não sei. Não sei, 17 pra mim. Mas murchou, ganhou o diretor. 17 ganhou tudo. Mas murchou. Ganhou cara. Diretor e roteiro, velho. 17 murchou no Oscar. Ganhou uma coisinha só eu de nada. Eu acho que os atores de Parasita podiam estar aí também. Aí acho que seria muita coisa pro filme estrangeiro. Muita coisa. Eles não iam tirar um ator americano pra colocar um sul-americano. Um sul-coreano. Nem tudo bem. Caiu o Castro. Vamos, galera. A champanhe tá querendo estourar aqui, ó. Essa cena é da hora. Tá no limite, hein? Dica de abertura. Toma cuidado por computador. Ah, não, tá passando. Se rebater, ele vai cair. Se o Parasita ganhar, pode destruir. Você não deveria ter dito isso. Mira assim no computador. Ah, Essa cena, hein? Ele chapado. Ele chapado. Um cigarro com ácido. E o melhor é que a história original fala dele, que o cara chega assim, nós somos os filhos do diabo e vamos matar você. Aí ele, era alguma coisa como Tom Edward. Essa cena que ele tá chapado é muito boa, é muito boa, muito boa. Gente, o Parasita! Putz, quem foi anunciar? Essa chuva foi uma bênção de Deus! Já pensou? Puf. Parasita! Parasita! Parasita ganhou! Meu Deus! O Parasita ganhou o melhor filme! Muito pêssego, é muito pêssego! Caralho, caralho! Caralho! Mano, o Parasita ganhou o melhor filme! Ganhou tudo, velho! Melhor roteiro, direção, filme, qualquer outro! 4 prêmios! Caralho! Uma galera de pé aplaudindo, velho! Mano! Um filme sul-coreano ganhou o Oscar. Gente, eu tô muito emocionado. Olha esse elenco, velho. Eles mudaram a história do Oscar. Mano, isso aí daqui 100 anos vai ser lembrado. Não, isso aí, ficou pra história. Eles mudaram a história. O primeiro filme não americano a ganhar um Oscar. Isso é uma quebra de muralha impressionante, velho. O bagulho é coreano, tá coreano. Ligado? Coreano, sabe? Os caras têm uma... Olha isso, velho. Nossa senhora, velho. Primeira vez na história. O cara do porão! Eu não tenho palavras. O cara do porão, verdade. O cara do porão! Caralho, velho. Nunca imaginamos que isso fosse acontecer. Estamos tão felizes. Eu acho que eles não tinham noção quando eles estavam fazendo o filme. Não, ninguém da grandeza do que eles estavam criando. Ninguém sabe o tamanho que. Eles nem têm noção agora, acho. O que eles estão fazendo, velho. Olha o diretor ali travado, velho. Gente, que coisa mais linda. Eu sei que eu fiz mais 10 pontos. eu não fiz mais 10, eu tô felizíssimo de ter perdido. Nossa, mano, não acredito nisso, cara. Gente, isso é muito histórico, eu tô muito feliz de participar disso, do mundo. Tá gravado. Gravado, tá gravado, a gente... Em todos os lugares. Eu fiz um podcast disso, cara. Eu fiz um podcast disso, cara. Opa, tá no podcast ganhou... disso. Olha o êxtase do momento. A galera chorando. Olha que os coreanos maravilhosos, eu queria um churrasco com essa galera, velho. Mesmo não conversando. Quem que foi os 4 prêmios deles? Melhor montagem. Quem ganhou? Montagem? Melhor montagem. Direção, roteiro e filme. Acho que montagem, não foi? Não. Não foi montagem, foi Ford versus Ferrari. Roteiro adaptado. Roteiro original. Roteiro original. Mas teve mais um. Diretor. O roteiro original, diretor, filme estrangeiro. E melhor filme. Ah, esse estrangeiro. Quem quer escoltar aqui? É óbvio. Quem é o copo que tava aqui? É meu. É muito pêssego, é muito pêssego. Filme estrangeiro é melhor filme, os dois. É óbvio, um é o outro. Porque como ele é estrangeiro, é óbvio. Eu achei que não podia ganhar o... Não, eu achei, eu também, eu achei que ganhava... Pra mim tava na cara em 1917, pra mim era óbvio. Impressionante, cara. Mano, que mal, eu tô feliz de estar vendo esse momento, velho. Que é isso, cara? Eu lembro quando eu vi a crise do Thiago Romariz falando desse filme, falou, não, esse filme vai dar Oscar. Eu queria falar. Mano, eu vou na sala curta e ver esse filme, velho. Vamos. É amanhã não. Acho que foi hoje. Não, acho que semana que vem. É mais pra realidade. Acho que é dia do carnaval. Tô perdido. Eu não sei mais nada. Mano, o cara do porão é muito bom. Ele tá muito feliz. Ele tá muito feliz. Ele não tá o cara do porão. O cara do porão, ele tava muito bravo. Ele tá tipo... Ele tá... Ele tem cara de loucão, ele mesmo. Ele tá um pouco de medo. Ele tá pensando, porra, valeu a pena, hein? O menino lá. A menina, pra mim, ela devia concorrer como atriz. A menina já foi muito foda. Ela foi muito foda. Ela foi muito foda. O pai também, acho que foi muito foda. O pai também. Mano, aquela cena que ele pega o guardanapo e olha assim... O guardanapo com sangue, ele passou o ketchup, ele olha assim... Tipo, a cara, tipo, ela tem tuberculose. Caralho, Parasita ganhou, cara. Galera, a gente tá em choque aqui. Meu Deus. Isso é histórico, isso é histórico. Não, isso é histórico, vai ficar pra história. Isso é história, meu Deus do céu. É o primeiro prêmio estrangeiro. Não, e ó, melhor. A indústria, assim, agora vai mudar completamente. Vai mudar. Mano, venceu. As pessoas, os produtores de outros países vão começar a acreditar. Mano, sim, vai mudar completamente agora. Vai começar a acreditar e produzir filme pra Oscar, não pra vender mais. Vai mudar completamente. Ele venceu um filme sobre a guerra americana, velho. Exato. É bizarro pensar isso. O filme coreano ganhou de um filme sobre a guerra americana. Tudo que o americano mais ama é falar sobre a própria guerra. O filme fala sobre minoria. É. Nossa. Tem até crítica aos Estados Unidos, um bagulho assim, no Parasita, velho. Né? Eu não durmo hoje. Caralho. Mano, vamos terminar a live, gata, vai ser agora já. Cara, mano, muito foda. Pô, que Oscar foda. Eu acho que teve prêmios que foram honestos. Não, vamos analisar cada premiação agora. Vamos. Como ok, injusta e... Justo. E honesto. Tá. Galera, nossa senhora, eu tô em choque ainda. A gente tá meio assim travado mesmo, aqui. Com o celular dele que tá, né? É, o quê? Não, você não ia gravar? Você quer fazer um IGTV, não é? Não, é? Não, mas nós depois só na frente. Não, vai filmar, né? É, melhor. Grava bruto e do zero. É. A gente tá meio em choque. A gente vai terminar a live agora, a gente vai terminar vai fazer um veredito sobre o Oscar. Tem muita coisa aqui processando na cabeça. Obrigado a todo mundo que acompanhou com a gente. Obrigado, gente. Valeu, gente. É a primeira cobertura de Oscar nossa. Valeu, pessoal do Mediano. Valeu, pessoal aí do teatro. Teatro também. O início de uma... É a primeira... É uma nova era. Tem muito a melhorar. Exato. Tem muito a melhorar. Então, ano que vem mais coisa mais legal. É o que a gente falou. A partir de agora, o cinema mundial vai começar a acreditar no Oscar. Não vão produzir mais filme pra vender, filme pra Oscar. E isso daí mudou a história do cinema. Mudou a história do cinema. Mudou a história do cinema. Completamente. Mudou. Qualquer um é capaz de ganhar um Até Oscar. Até agora eu tô incrédulo que aconteceu isso. A gente queria, desde o começo a gente queria, mas só não acreditava. Um filme coreano ganhou num filme que fala sobre a guerra americana. Realmente. O outro fala sobre o carro americano. É, aí o carro. É. E o outro carro americano. A máfia americana. Sim. A guerra americana que os Estados Unidos ganhou. Sim. O herói americano, né? O vilão americano Coringa. Sim. As mulheres americanas. Hollywood. O casal. Hollywood. Falando sobre Hollywood. É, tipo, Hollywood. História de um casamento americano em Nova York. Sim. E a guerra americana. E um filme falando sobre pessoas pobres na Coreia. É. Ganhou. Ganhou de todo mundo. Caralho. Mas obrigado a quem acompanhou, a gente vai postar mais coisas sobre o Oscar. Dê o seu feedback, fala o que a gente pode melhorar, o que foi de bom, o que a gente fez de bom e... Agora é só pensar pra frente e tentar dormir, porque vai ser difícil dormir.